São, Rafa? Não, eu acho que tem que fazer um repeteco um pouquinho maior pro Rafa, amor. Sim. Nas últimas sessões. Só 2 meses. Você lembra que vocês foram buscar a pedra do fogo, da água? No plano elemental. Sim. Do fogo. Uhum. Não, eu fui buscar da luz. Tava... da luz, desculpa, da luz. Era da luz. Tá bom que você lembra, né? Era a pedra da luz, era a pedra da luz. A pedra da água tava em Arthur. Isso. Ah, a pedra eu achei que era... A runa, né? A runa da luz vocês pegaram no plano elemental do fogo, aí voltaram pra Arton. Aí agora, o que a gente vai fazer? Vamos buscar o bastão de Lena, que tá aí na Pondismania, né? Pondismania. Pra gente levar pra Lena, pra ela não ficar sem a arma dela também, e depois fica só as coisas que tá com o Garth pra trás. Aí foram até Pondismania. Aí chegaram lá, foi uma loucura, encontraram um gnominho. Vocês viram o Gravity Falls já? Ah, mas esse é o gnomo dele. O gnominho. Encontraram aquele gnominho. Ah, explica pra gente como é que fala com a rainha. O gnomo levou até a casa dele, entraram na portinha, ficaram encolhidos, né? Aí o gnomo começou a zoar todo mundo, aí teleportaram pra fora do negócio. Pequenininhos. Porque quando entraram, o tempo lá dentro passava diferente, passava mais devagar. E a Kaline ficou do lado de fora, tinha passado 2 horas já. Aí o Celerinho falou, fudeu, o cara tá fudendo com a gente, vamos sair daqui. Aí teletransportou todo mundo 2 horas no passado. Só que saiu todo mundo pequenininho. Aí teleportou todo mundo pra dentro de novo 2 horas no futuro, aí saiu pela porta. Nossa, que mó trampo. Ali no País das Maravilhas, as avessas. Foi uma loucura. Aí foram até a rainha, conversaram com a rainha, falaram, rainha, dá o cajado. A rainha falou, vai se fuder. Só se tiver uma cor. Só se tiver uma cor. Aí o Grial. Enfim. Que cor? Diminuiu as opções, né? Mas é tipo assim, né? O Grial, cor? Cor. Bom, precisou a Toph dar uma bronca na rainha. Dizer que ou ela cedia ou ia acabar tudo, a porra toda, né? Aí a Kaline jogou um lero nela, ah, estão uma jogada de xadrez, ela usou isso pra disfarçar, pra... Vai roubar. Pra roubar, pra falar, não, eu tô entregando porque por causa disso, não porque eu tô com medo aqui. Não porque a menininha me falou um negócio, tô cagando nas calças, tô entregando por causa disso. Aí falou, não, vai lá e pega o cajado, onde vocês querem, vai lá e se vira, né? Aí vocês foram até debaixo da árvore gigante, que é uma árvore, ela é um palácio, a árvore. Certo? Ela é quase o tamanho da estátua de Valkyria, se não maior. É, agora ficou maior. Agora ficou maior. E entraram no meio das raízes da árvore e tava lá o cajado de Lena. Estátua, né? Né? É um báculo com uma chama na ponta, imperecível, né? E aí foram pegar o cajado. Quando foram pegar o cajado, a Lisbeth falou assim, aí eu vou usar minha vidência pra ver se vai dar merda pegar esse cajado. E ela teve uma visão muito forte e desmaiou. Né? Aí pegaram o cajado, teleportaram todo mundo pra fora dali. E antes de teleportar, né, a árvore começou a murchar, né, aí a Kaline catou o báculo e tum, tocou na árvore, a árvore cresceu, floresceu, ficou maior que a estátua de Valkyria. Até porque não tem... Porque é o cajado da vida. Até porque isso aqui é maior que a estátua de Valkyria, não tem mais não estátua tem de mais estátua de Valkyria. Qualquer coisa maior que ela. Não tem mais estátua. É um aí, agora. Aí o Celerinho teleportou todo mundo pra fora dali, e aí quando vocês saíram dali, vocês avançaram 200 anos no futuro. Eita, e o céu tava escurão, do mesmo jeito. Não tinha nem sinal dos deuses mais, né? E a Lisbeth caída no chão. Aí o Celerinho olhou e falou, ih, fodeu, morreu, vou trazer ela de volta à vida igual a árvore. Tum, tocou nela. Porque ela só tava desmaiada. Aí ela ficou grávida. Aí a barriga dela foi inchando, enquanto todo mundo, droga, o que tá acontecendo? Tá acontecendo? Plum, estourou a bolsa. Saiu uma arma. Saiu uma arma. Saiu uma planta. Aí a Toph foi e fez o parto. Tem certeza que não era outro bolo? Não, era um bebê. Até chorava. Ele encostou nela com o cajado de fogo dele. É claro que foi. Aí... Tá na Bíblia. Encostou a vara nela, funciona, né? É no livro de alienígena. É, tá ouvindo lá. Aí a Elizabeth desesperada. Aí, o que eu faço com isso agora? Tá de mamar, é seu filho. Não, não, isso vai contra os deuses, para com isso. Conclusão. Levaram o bebê pra Lena tomar conta. Bebê Jesus. Levaram o cajado. Falaram, tem que ser o cajado. Ih, um bebê, olha como brinca. A gente sabe comprar cigarro. Veio junto. É combo, é cajado é e bebê. É combo, cajado e bebê. Ou nenhum, os dois ou nenhum. Aí enquanto estavam lá, lembra daquela bolha de nulificação dos poderes dos deuses? Uhum. Aquela esfera negra que os deuses sempre não têm os poderes deles lá dentro? Quer dizer, eles têm os poderes, mas eles não são... invencíveis ali. Não são deuses, eles são só criaturas com muito poder, mas eles não são onipresentes, oniscientes como são nos planos deles, né? por ali começou a aparecer um celestial. E aí todos os deuses apareceram e foram lutar contra o cara, começaram a apanhar, usando os presentes do vazio. Celestial não é pra ser bom? Hã? Celestial não é pra ser bom. Então, celestial é o nome que a gente tá usando. Na verdade, eu dei um outro nominho que é prole do vazio. É, é bom. Mas celestial é o nome que a gente tá usando pra fazer uma comparação que é... Sabe os celestiais que tem na Marvel? Sim. É mais ou menos aquilo ali. Apareceu um Galactus. É, tipo um Galactus apareceu ali. Meu Kito. Meu Kito pareceu um Galactus. E apareceu isso. E aí chamaram os outros deuses, todo mundo chegou pra ajudar, começaram a bater, usando os presentes, estavam apanhando os presentes, porque não funciona neles. Né, a espada de Limu, a espada de Calmir, o cajado de Caledrava, nada funciona nesses caras. Né? Aí vocês cederam pra eles a pedra rúnica que vocês tinham. As duas que vocês tinham, né? A pedra rúnica da terra. Três, na verdade. Pedra rúnica do ar. Né? E a pedra rúnica da luz que vocês já tinham pego. E aí, usando essas pedras rúnicas, os deuses conseguiram derrotar esse ser. Aí Calmir olhou assim pra vocês, né? Viu a Lisbeth tudo suja de sangue, de placenta. Viu o bebezinho, mas o que que tá acontecendo, né? Aí a Lisbeth soltou a pérola. Ah, relar a vareta em mim. Foi ele. Bom, enfim. Quando aconteceu isso, os outros planos divinos, eles começaram a ser invadidos também. E aí os deuses, cada deus correu pro seu plano pra tentar deter essas criaturas. E aí, enquanto os deuses lutavam, vocês... Ah, vamos então buscar outra pedra que a gente sabe onde que tá. Tá lá em Giluk, no meio das Montanhas Vivantes, com a Nariz e a Raposa. Vamos até lá pegar a pedra. Aí foram até lá, conversaram com a Nariz e a Raposa, pegaram a pedra, tomaram um chazinho, não de Santo Daime dessa vez. Ah, é. Aí o Celerim pegou os caras, os NPCs, né? Ou seja, todo mundo lá de Nuyu, né? O Lambi Lambi, inclusive, e levou junto com ele pra junto de Calmir, né? E falou, ó, entregue essa pedra pra Calmir. Os caras foram, o Celerim foi junto, entregaram a pedra pra Calmir, né? Era a runa da água, tava com ela. E a do fogo. Caralho. É. A gente foi atrás do fogo, mas ela tinha coincidentemente. Ela tinha da água. Entregaram as duas runas pra Calmir, e aí o Celerim voltou. Aí tá um pá daqui, pá dali com a Nariz de Raposa, e aí, vum, telhado arrancado. Telhado assim, da cabana onde você estava, e mais umas duas dúzias de cabanas ao redor. E aí quando vocês olharam, tava aquela prole do vazio, um celestial, vindo pra atacar vocês. Tinha sido derrotado. Hã? São vários. Ah, veio vários. Não, são vários. Veio um aqui. Então, tinham 20 invadindo os reinos divinos. E o 21º foi onde tava a pedra. E aí, vocês foram lutar contra esse cara. Tá? Aí rolou o combate contra ele. Pode ser. Foi um combate bem chato, bem difícil. Foi gostosinho, né? Foi gostosinho. Era soco de aniquilação, não era? É, de obliteração. Desintegração. Desintegração. É, cada soco dele tem uma aura de desintegrar. Bom que não dói, né? É que você não tomou o soco, né? Não dói, né? Porque não tem onde doer depois. O último não dói. Todos os outros dão de boa. Todos os outros que é o problema. Pode ser o último também. É, às vezes você nem sabe. Se for o bebê da Ariel, foi quase isso. O Ariel foi quase umas duas, três vezes, né? Ele tomava uma porrada e ia pro plano dele. Se curava, voltava, tomava uma porrada, voltava. Se eu quisesse, ó. Eu ia dar três socos, o quarto que fodia. Então, é o último que fodia. Bom, conseguiram com muito custo derrotar ele. Quando derrotaram ele, o que aconteceu? Quem que deu o desferir o último golpe que arrancou a cabeça fora? Foi o Grial, não foi? Todo mundo. Foi todo mundo. Foi duas horas. Ah, é, foi todo mundo junto, foi um ataque combinado. O Green deu um ataque e depois. Acho que o bicho só tinha 3 mil de vida, relaxa. Com resistência e redução de dano. E ainda segurava por turno ainda. E ainda segurava por turno. E tinha resistência de todo super. Não, menos. Menos que o chão sabe qual é. Às vezes era fogo, que é o mais banal. Não, foi isso. E todo mundo é imune a fogo. Talvez seja a própria composição dele. gente tem algum dano de água, de vento, de fogo? Não, a gente viu que o elétrico funcionava porque é um elétrico. De elementais? Então, é elétrico. O elétrico que a gente resistência. Tem pedra elétrica? Deve ter. Não sei, são 24 pedras. Descobre se tem uma pedra elétrica. Deve. Se não tiver, talvez a gente tenha de poderes que tenham a ver com pedra, né? Então, mas qualquer pedra já matava ele. Então, mas se não tiver pedra elétrica, por isso que o elétrico não... Então pode vir mais outros três, né? Não, a gente deixou três. É, a gente jogou aqui uma teoria que existem 24. Vamos deixar isso. Seria um pra cada pedra, se fosse o guardião da pedra. Assim, olha, se sou eu, se sou eu lá no vazio, eu faço mil 5 por pedra. Só pra galera, não é? Você pode fazer o que você fez, Deus. Você vai fazer um guardião por pedra? Também? Faz 10. Não tem espaço. Olha o universo. Eu preciso dar de errado, então. Não é tudo. O meu tá guardado ainda, da última visita. Não, para com isso. Taca fora. Achei que você tava falando de errado. Também. Não é esse o tipo de coisa que tem que guardar. Não, eu tô tentando me lembrar de muita coisa. Mas eu gosto de você. Falei coisa. Então. Sua cara. Hã? Sua cara. Você já mostrou o dadinho? O D6? Hã? Mostrou o D6? É legal. Não. Tem um caderno no meio. Não. É, mas a cena é sua, né? Tá uma porra. É uma empresa de soluções industriais. Não sei, não sou industrial. Não sei. Caralho, um bado. Solução industrial é tipo. Ah, tá falando de vocês. Que massa, velho. Amônia. Você viu esse, Rafa? Isso daí é pra nós assistir, mano, porque é tipo. O dado racha no meio. Mas só vai ser só spec, só, irmão. Ah, tá, entendeu. Legal que ele não tá virando. Bom, ele não sabe rodar nada. Ele não sabe, só faz assim. Vocês finalizaram? Agora tá. A contação? O céu, vocês? É. Que bruxaria. É um desenho. Era você que tinha um desenho, não era? Branco? Parecia um bolinho de golfe, não? Mas eu lembro que você mostrou uma vez. Não era o desenho, mano. O que era uma bolinha? Vamos embora na minha vida, assim. Não, eu não sei, mas não, a gente viu aqui na sua mesa, era branco. Todos os números. Dois demônios entram. Um demônio sai. Um desenho, que é uma bolona e uma bolinha dentro que tá girando. Temos uma vaga para um demônio. Mas eu não tenho esse episódio. Pra eu ter mostrado imagem pra você. Não, a gente viu, a gente brincou. O mago tá um demônio. Joga um bolo e saiu um de golfe. Não era meu. Não, eu falei que era seu. Eu falei que eu vi. É, tá mesmo. Vocês são preconceituosos, velho. É que eu era meio. Você não marcou, que eu não acho. Não foi esse, mano. Mas aí a DD falou que já pode mais meio. Não pode mais meio, aí eu já era. Mas onde? No grupo, acho que do D&D Brasil. Sim, que tem não aparece, ainda tem vaga palite ainda, porque o Lite saiu. Tem a vaga palite. Tem vaga palite ainda, porque não saiu. Ah, eu vou ter que achar tem depois. Tá? Quase que a Lisa Malibu já assumiu a vaga. Né? Eu marquei já. Ah, agora. Você viu? Eu vi o vídeo, mas eu não assisti. É o D&D 5 Brasil, ó. Ah, eu não sei que grupo que é, mas eu tipo... Ou é pensando em RPG, acho que é pensando em RPG. Eu sei que passou o vídeo na minha timeline lá, mas eu não assisti. O vídeo passou na sua timeline? Eu tava descendo o mouse e eu tinha um vídeo, eu só vi alguns comentários e só vi que era o vídeo. Bom, cara, esse cara comeu. Imagina fazer uma blusa assim, não parece. É, eu percebi essa aqui, tá tudo mastigado. Os caras comeram a borracha. Quem tá comendo borracha? Eu sei lá. Tá tudo mastigado. Juro que não sou eu. Que loucura. Malandro. Tipo, a pessoa parece que ficou, sabe, passando os dentes. Olha aí, depois eu detonada. Deixa eu ver essa aí também. Caralho. Caramba. Vocês ficam jogando quanto tempo? Essa aqui tá as bordeadinhas. Leva pipoca na próxima sessão. Então, que estranho. Xícara capitão. Tá as beiradinhas aqui. Tudo isso aqui é a parte de trás inteira. Essa daqui tá assim. Essa daqui tá parando de comer uma borracha, mano. Bom, vamos lá. Essa é uma bolinha de coco. Tá, deixa eu abrir na outra página, que agora eu vou ficar pelar, né? Vou ter que virar um monte de milico. Bom, aqui sei, que pra finalizar, conseguiram derrotar o Celestial, a prole do vazio, a cria do vazio, tá? Decapitaram a cabeça dele, caiu no chão. O que apareceu depois? O corpo ficava. O que aconteceu depois? A gente chamou o Calmir. A gente chamou o Calmir pra falar não. Que ele apareceu. Ah, sim, se chamaram o Calmir. E aí o Cisne Negro apareceu. A gente não chamou o Calmir. A gente falou, Calmir? Cisne Negro. Matamos o Celestial. Tô indo aí. Caraca, Zé. Ele veio com os próprios olhos. Exato. Assim, Calmeira apareceu pra ver. O único que ia ajudar mais a gente. Falando, nossa, é porque é o único que a gente chama, né? Caiu de ver essa cena. Por que? Chamar isso porque qualquer... não gostam, né? Se a gente chamar qualquer outro, também vem. Porque ele é um líder. Pô, até o que mais ajudou foi o Kleber. Você quer que a gente comece a chamar Megalok? Calma. É porque é o único Kleber que tem vocalidade, né, pô? Chamar Nimbi, Zaz, Megalok. Eu vou começar a chamar Ragnar. Canada, não, só porque é novo. Exato. O que você só pensa no lado negativo? Por que não lê, Namará? Como deixa séries. Deixa a Lena cuidando do bebê. Fala assim do único, não. É, o único. Quer deixar o bebê é único, lá? Verdade. Que Maion, vai que na vida Maion vai ver o único. Vamos deixar mais oito lá com ela. Vocês falaram que não é Mata Mulan, o... O Legolas? Vocês tentaram atacar o Celestial depois que ele caiu, pra tentar destruir o corpo dele, certo? Que vocês acharam, não foi? Vocês não achavam que ele tava vivo ainda? Não, a gente só tava esperando ver se ele ia voltar ou não. É, a gente usou uma magia, mas queda suave pra ele não cair buf, no chão. Sim, usou queda suave e tudo. Mas vocês fizeram uma ação pra descobrir que, mesmo depois de morto, o cadáver dele... Ah, é verdade. Conserva as propriedades. É, conserva as propriedades, chegou a essa conclusão. Mas foi inteligência, não foi. Foi inteligência foi só? Foi tá. Foi. Bom, chegaram à conclusão seguinte: o cadáver dele conserva todas as propriedades que ele possui. Ele é imune aos ataques das armas do nada e do vazio. Ele é um animal mágico, então, não é os poderes, é. Não, ele é uma criação... como se o corpo dele, como se ele fosse mágico inteiro. É. Isso aí. É um homem animado, é um ser animado. A cabeça dele acendeu todos os seis pares de olhos. Se virou, levantou e desapareceu. Ah, fala da visão da Lisbeth. Sim, vou falar da visão da Lisbeth. Ele desapareceu junto com o Geluk. É, e junto com o Geluk. O inimigo estava vencido, mas durante a batalha ele tinha soltado um olhar de obliteração na cidade e tinha extinguido a cidade de Geluk em 500 metros de... num raio de 500 metros. Você está vendo o lado negativo. Agora tem um grande quente aqui. Ponto turístico. Na verdade, tem uma cratera gigante, né? A piscina de Beluga. Milhares de anos depois, as pessoas dirão, os dinossauros foram extintos por causa do meteoro que caiu nessa cratera. Beluga foi extinto por causa do meteoro que caiu aqui. É isso que vão dizer. Beluga o quê? Bom, nariz de raposa. É... Como é que é lá os caras? Do pato de urso? Todo mundo. A trupe inteira. Barriga não sei das quantas. A menininha do pato de urso. Todo mundo já era. Ah, não sei o que era de servo, de alça, alguma coisa é. Assim. E aí a gente descobriu um negócio, a gente não consegue reviver pessoas que foram mortas pelos bichos. Pelo, sim. E aí que eu dei uma ideia fodalhada. Exato. Vamos exato. Matar todo mundo, porque a gente consegue reviver quem a gente mata. A gente mata todo mundo, ninguém mais morre pros bichão. Não. Mata os bichão. Cara, é a melhor ideia, Rafa. É a melhor ideia. Mas não é ético. Não, a ética já foi fazendo, meu amor. Não é ético? Corta a ética. Vou cortar a ética. Vou cortar a ética dessa porra aqui desse mundo. Ah, é? Ela cortou? Ah, exaustão da ficha. Ficha. Verdade, verdade. Verdade. Ela nossa, pediu pro Lin-Wu, ela tem uma ideia muito louca de usar a espada do Lin-Wu no Garlet. Isso é diferente da ficha. Tá bem nítido o som. Pronto, já dei a dica. Sério? Sim. Tá muito, tá muito nítido. Não. Tá bem opaco. Não, não é, não é. Não, é. Não nítido isso. Que eu falo assim, tipo, a diferença na ficha. Assim. Ele não. O que tá acontecendo com isso aí? O que aconteceu? Deixa eu comparar com a minha que tá acontecendo. Ah, compara. Não, mas essa é meio diferente. Não, tô igual. É igual. Exatamente. Tá arriscado, assim, tá sujo. Sim. Bom, arriscado. Lembra da espada de Nyun-Wu? Tá arriscado, beleza. Lembra da espada de Nyun-Wu? É a cortadora do vácuo. Ela é capaz de cortar qualquer coisa. Seja uma criatura, seja um planeta, seja um conceito. Nossa. E ela quer usar essa espada no Garlef. E ela pediu emprestada pro Lin-Wu. O Lin-Wu falou, tá bom. Se você acha que vai dar certo, tá aqui. E ela virou, na hora que você estava enfrentando o Celestial, tava difícil bater nele. E aí começaram a dar poder pra Toph. Usar a Lotus da Morte. E aí a Toph tava caindo na exaustão. Aí o que ela fez? Catou a espada e cortou o conceito de exaustão pra Toph. Agora, poder sem limites. Ou seja, a espada de Lin-Wu é feita pelo Raptor e Hanzo. É. Até os conceitos são cortados. O louco. Caralho. Achei que você ia matar ele. Caramba. Ah, tá. Achei que foi, né? Você podia cortar o conceito de experiência e ficar trazendo 2025. Você não avança mais. Olha, eu posso fazer em vocês, não tem problema. Você acabou de perder o conceito de evolução pessoal. É o que o Ash fez com o Pikachu. Né? E o que a Koma fez com o Ash. De cortar o conceito de direito, só veio pra esquerda agora. O cara me suja. Nossa, saiu uma pérola boa lá. Esse é o cara que eu vou contar também. Bom, e aí ela tentou depois cortar a morte das pessoas ali naquela vila. A morte e a destruição causada pelo Celestial. Não, não foi. E aí descobriu que... Aí foi onde o Grell teve essa ideia genial. Vou matar todo mundo. Os caras não matam, depois a gente revive. Exato. Eu achei prefiro fenomenal. Colocar eles num outro plano do que... Mas os caras conseguem acessar outros planos. Mas assim, eles só seguem onde tá a pedra. Se a gente vem, eles não vão pra lá. De verdade. O cara só apareceu depois que a gente transportou duas pedras de um lugar. A gente tá lutando pra salvar o mundo pra evitar a morte dele. Mas depois a gente vai trazer de volta. Primeiro que é muito difícil... O quê? Se morrer. É... Ter tanto poder e... Mas, mundo? Não, desejo foi isso. Você sabe que se acontecer isso, já era o panteão, né? Vai ter um deus só. Não, mas aí depois a gente vê. Tá bom, eu assumo esse papel. E o resto? Tá bom, eu assumo. Não. Eu faço essa. Só que é Ragnar, mas só dessa vez, né? As perdas fazem parte da guerra. A gente tem que ser mais rápido. Aliança Negra vence e acabou. Olha, eu tô sendo bonzinho. Eu falei que o nome da campanha era Jornada de Sangue. Não teve nem sangue na última sessão. A cidade fez assim, ó. Verdade. Ah, uma morte. Ah, eu sangrei pra caralho, fala isso. É que se o sangue sair, já virava pó, já. É que é sangue de elfo, vira purpurininha. Gente, eu não tô bem, gente. Eu não tô bem, eu vou pro plano. E ele já quase começou o plano dele matando todos os elfos. Só o bônus do soco era 40 de dano, tava com 34 de vida. Só o bônus era 40. Pariel, dá fechada. Foi quase, Ariel, foi quase. Griel, foi quase. Griel, cadê você, Griel? Bom, nesse momento... Vocês não teleportaram ainda, né? Visão da Lisbeth. Ah, visão da Lisbeth. Tá. Qual que foi a visão que a Lisbeth teve? Uma cara idosa sorridente. Uma carinha idosa. Sorrindo pra Lisbeth. Cara idosa ou... Cara idosa. Caira. Cara, um rosto idoso. Ah, um velho ou uma velha sorrindo pra Lisbeth. Desdentada assim. Uma senhora. É o Nimbizono. Sorrindo pra Lisbeth. E aí a Lisbeth vê o início do universo. Uma explosão, as coisas começam a se formar, e ela vê 24 pedras dispostas assim no formato de um círculo, e elas se espalham pelo universo todo. Ou melhor, pelo multiverso todo. E ela vê uma manopla. Não. E a Capitã Marvel passando no meio. Também não. Também não. Nada disso. E foi isso que ela viu, ela compartilhou essa visão com todos vocês. E foi isso que causou a gravidez dela. Dá pra ver os símbolos das pedras? Tá, vocês chegaram a ver todos. Tem uma pedra de eletricidade? Pedra de eletricidade? É. Vamos matar aquela curiosidade agora. Quanto é de inteligência que tem ali, ó. Que curiosidade é essa? Não tô sabendo. Não, que você falou que os bichos é uma fraqueza que a gente não descobriu. Só que a gente não tentou nem poder de... Mas a gente... Eu meti um trovão nele, deu um choque de trovão nele, mano. Mas existia uma pedra de trovão. Você inventou o Pikachu? Não. Tudo bem, mas assim, o conceito de eletricidade é o mesmo. Porém, a pedra é a eletricidade. Se tiver pedra de eletricidade. Não, tudo bem. Mas... E se não tiver, não tem todo um... Eu acho que talvez seja a própria matéria dele, que seja a fraqueza. Sei lá. Aí fudeu, né? Você tem que usar. Não, é, porque não é nem por isso. Ele é minha. Não, a carapaça dele, a hora que a gente tirou a carapaça e começou a bater por dentro, aí eu já. Porque, se eu não me engano, já falou que tava mais fácil de acertar uma coisa assim, foi. É porque não tinha os 20 de dano. Porque não tinha. Os 20 de regeneração. De rede, então. Não, de bloqueio de dano. 20 de bloqueio de dano. É o limiar de dano, alguma coisa assim. Não sei qual que é aquele assunto. Pô, mas se a fracasso dele, tinha esses 20, fudeu, cara. Mas fudeu muito. Não, só fazer um buraco, todo mundo ataca num buraco. Não, que tem resistência a tudo, né? É, mas como que faz um buraco? Mas a gente não é com a cabeça do cara, velho. É, você usou 42 pontos de exaustão. Então, peraí. Mas agora não tem mais isso, então foda-se. Você sabe ler essas runas? A falecida tinha lido todas as runas. Mas não quer dizer que ela tinha dito. A Ciri. Porque ela tinha falado, a gente tinha visto a localização de todas as runas. Teoricamente a gente sabe quais são todas as runas. Então, não, ele não estava mais vivo quando isso aconteceu. É, e não é todo mundo que levou. Foi quando o Theon olhou no espelho e aí ele viu onde estavam as runas. Isso. A Lisbeth mandou a visão pra gente vê. Sim, sei. Tipo assim, a gente consegue ver, então eu posso fazer um. algum teste pra... Não, eu leio. Decorar? Ah, essa porra leio. Eu leio. Eu leio rúnico. Eu falo, caralho. Tô falando assim. Fala que você sabe ler, mano. Você não fica fazendo nada. Você perguntou, filho da puta? Não. Então, como é? Eu sei que tá... Não, foi. Peraí. Por que eu tô com 32 de vida máxima? Tem uma pedra que representa eletricidade. Tem. Tem? Tem. Ah, então não é. Nossa, eu tinha 32 de vida a mais e eu não sabia. Não marquei. Gabriel. Só que não é uma pedra que representa a eletricidade. Quando vocês veem as 24 circulando e desaparecendo, tá? E a Kaline, ela vai lendo e falando uma por uma, né? Ela fala um nome estranho pra vocês. Não fala? Não. Se ele perguntar agora, tem uma que representa a eletricidade? Eu vou dizer pra ele se sim ou se não. Perguntou então? Foi um? Eu tô falando com a Top Kingon, você não ouviu, cara? Então, mas eu tô dizendo que eu não falei okay. Todas as runas. Fim do repeteco, estamos em um, não tem mais off. É. Não entendi, Grias. Você quer saber o quê? Qual que seria a vulnerabilidade do bicho? Tem alguma? Não sei. Será que se fizer algum ataque elemental dos elementos primordiais, que seria com de alguma pedra, não dá certo? Porque as pedras dão certo, mas a gente não pode ficar carregando as pedras. Será que tinha uma pedra da eletricidade? Senão a gente já quebra as teorias, porque ele jogou eletricidade. Não sei. Eu lembro que eu vi várias pedras na visão da Lisbeth, mas eu não sabia ler. Meu conhecimento não chega tanto. Qual que... Tá escrito em que idioma as pedras? Em rúnico. E tem uma que representa, teoricamente, a eletricidade. Não. O eletromagnetismo. Mas não é a eletricidade em si. O eletromagnetismo. O eletromagnetismo. Não sei se vocês sabem o que é isso. O que, que é eletromagnetismo? Exato. Eu lembro que eu... Basicamente, a eletricidade está incluso. Então, a eletricidade está descartado. A gente... Pera lá. Xixi tem água. Xixi não é água. Não é porque tem alguma coisa inclusa que é a coisa. Ai, meu amor. Às vezes não é... O que, que é? É magia que eu joguei. Eu obtei alguma informação desse cara? Então, porque não tinha esse cara. Demorou ainda uns 500 anos. Deve ser coisa do outro mundo, se deve eletromagnetismo. Eu acho que é o que tem no ônibus, não é? Sim. Deve ser. Deve ser. Se tiver estranho, é que vem no ônibus. Não. É. Tá, vamos lá. Você vai compartilhar? Pode ser. Não, uma eletricidade. Não? Você me fale pra mim saber o que eu vou passar pra eles. Vou escrever. A Liga Luz. O parceiro. O autor. Sim, capitão. O famoso Mario. E você, Gabriel, como você tá? Vejo que seu corpo tá bem. Tá bem machucado. Ele curou a gente, né? Então, tudo bem, eu sei que ele curou, mas dá pra perceber que o. Mal do spec, desativado. Dá pra perceber que. Seu corpo recebeu um tipo de machucado diferente. Vários hematomas. É. É, esses seres aí realmente são complicados. Bom, eu tô assim, né? Verdade. Eu consigo desnustar. Eu tô assim, mas é porque eu tenho traído com essa. Caralho, tá tudo fodido. Eu poderia ajudar nosso amigo. Você tá com exaustão? 5. Só 5. Eu passei 24 exaustão pra ela, tá? O máximo é 3, né, velho? E você, claro. Amor, como você está? Preparado? Andei 24 pra ela. Tá bom. Ah, ótimo. Normalmente ia chegar com ela. Precisa lavar o uniforme. Então é hoje. Dia de folga tem que ir lá fazer mais um. Falou. Você fala? Eu vou, mano. Tem que arrumar o uniforme também. Demorou. Vamos. Vou aproveitar essa deixa aí e vamos pegar o meu carro. Que hora? Você não tem nada? Não, não tem nada. Acho que eu estou cobrindo muito desculpa. Deixei meu gato no varal, gente. Peguei uma roupa para o trabalho, tipo, gente, desculpa. Não faz muito cara de desculpa mal feita. Deve ser verdade, mas eu para formar. Mas que é engraçado, é, cara. Parece muito desculpa mal feita, cara. A instalação maior é 4? 5? E você, Celine? É, agora eu não te ajudo mais não, Rafa, com restauração. Tô sentindo seu corpo tremer um pouco, é por causa do frio? Não. Ou por causa do desejo? Desejo. Eu lembro quando eu usei essa. Você tá desejando alguém? Não. Tava o tempo, mas ele fugiu de mim. Eu lembro quando eu usei desejo também. Essa magia consome muito meu poder. Não dá pra usar um. Comigo não costuma consumir. Mas eu preciso me esforçar um pouco mais dessa vez. Não dá pra usar um desejo pra cancelar esse problema do desejo? Por que isso não corta? Não, porque me bota. Então, é. Só pra ficar claro, ó. Aqui é normal, aqui é ele hoje. Ele acelerinho. Força 3. Ah, eu tava com 10, desceu pra 3. É, não foi tanta diferença assim, né? Média, João. 10 não, 9. De 9. Nossa, ele 9. É assim, ele tá assim. Você tem exaustão também? Tá, tá com 3 de força? Não tem mais exaustão. Você tem alguma coisa? Eu tenho, mas o meu você não cura. Não, exaustão não tem aí, né? Não, eu não tenho. Eu falei, eu tenho, mas você não cura. Alguém tem algo que eu possa ajudar? Se você tirar a exaustão, seria bom. Quanto você tá? Creio que não. Boa. Ah, você descansa? Então, mas é que eu imagino que a gente já vai pra outro combate agora, né? Não, só se eu for spec. Por quê? Eu não posso usar mais magia hoje. Não? É, cada magia, magia que eu usar tem... é dano. Eu tomo. Que dó de você. Eu tenho magia. Nos combates. É, parece que eu não usei muita coisa nos últimos combates. Ah, peraí. Não, o pessoal estava realmente se esquivando bastante. Não dá pra você cortar esse cansaço dele também? Gosto quando eu corto a exaustão dela? Mas a minha corrente quase não vai curar mais. Vai, cortou, vai. Exaustão, cortou, cortou. Né? Nunca mais uso desejo. Nunca mais uso desejo. Usei muitos slots de poder alto. Ah. Tô falando que nem a menina lá de... A do porrete? É. A do porrete. E o background. Depois que acabou a brincadeira, eu lembrei o jeito que a gente tem matado o bicho no box só. Ele bruturou a cidade. Eles vão poder fuderão. É só te colocar na frente e usar aquele poder que reflete. Eu? É. E o nosso poder que reflete. Você quer matar todo mundo? Você quer me matar? Não, você vai ser só um amigo. Aí você morre. É, se não der certo, você não vai ser só desintegrado. Se não der certo, você não vai sentir nada. Você tem que matar todo mundo, você tem que se matar. Ó, ninguém gritou. Tem que matar, tem que matar. Exato. Quem quer matar, tem que fazer. Tem que matar. Tem que matar. Quem quer matar, tem alguma informação assim? Se for o último caso, eu concordo. Inclusive, um monte de pessoal tava correndo, cansado, gritando. Todo mundo tá tranquilo agora. Tá não, porque Gê, a gente oi? Não vai... A minha inteligência permite saber se as pessoas que estavam vivas aqui, elas foram desintegradas ou só morreram e a alma delas foi para outros planos? As duas coisas, eu acho. Eu também imagino que sejam as duas coisas. Você tem condições de saber essa informação. Eu gostaria de saber se elas foram apagadas da existência mesmo. Percepção. Tenta comer uma alma. Se joga no corpo de alguém ainda, 20 natural, já. Caralho. 46. Na sua cara. Dadinho branco, velho. É a cena, né? E não é o trash, viu a cena. Todas as pessoas que estavam ali em Giluk, elas foram simplesmente obliteradas da existência. Nossa. Em todos os seus aspectos. Corpos, almas... E lembrança, tá vendo? Meramente vocês conseguem manter a lembrança delas. A gente delas. Não sabe nada sobre a história desses bichos, ou qual é o propósito deles. Eu tenho algumas informações assim que eu tinha que terminar de escrever. Mas você vai ela fez uma magia e tá precisando de algumas informações. Mas eu vou compartilhar o que eu quiser. Você já lembrou? Estou pensando, calma. Pera aí. É que demora 10 minutos pra fazer a magia. Joga os piores, o que vai ajudar a lembrar? Como fez a magia de bom de fora lá? Uhum. Dungeon Lore. O que eu falei? Demora 10 minutos pra fazer a magia, então vamos conversando. Por que ele sabe que ia ser X1? Porque ele quer batalhar com o Neon. Porque a gente tem que estar sem objetivo. É. Ou a gente vai atrás do Garnet. Sem objetivo, a gente tá sem... É tipo assim, você assistiu Deadpool 2? Já. Então, sabe quando ele pega o bagulho de voltar no tempo do Cable? Então, ele deu o que fazer. Ele não, acho que a gente teve ele vai ter um teleporte. Então, ele foi ver a mãe dele, eu acho, e ele viu quem estava aprisionado na caverna do Neon. Com ele. Então, tipo, ele quer fazer companhia. E, teoricamente, a gente não pra tem pra mais né? As runas pra pegar, um porque também. O pessoal dos Elfos Negros irá dar atrás das outras runas do mãe, universo. Mãe, você sempre tem esse chip agora, eu sou o Neon. Então, a gente ou ia atrás do Garnet. Parabéns, eu gosto do teu irmão. A mãe do Carlos. Será que não foi a obra do Garth? Isso? Aí não vai ser mais pata de urso, vai ser pata de demo. Olha a pata do cara, tão bagulho. Vai ser pata de bode. Pata de bode. Bom. Sobre os celestiais. Oh, thanks. Tá aqui. Você só tem acesso a essa informação devido à sua natureza multiplanar, vamos dizer assim. É, eu imagino que... Pessoal, aqui eu tava reparando, percebendo essas uma coisa. Essas informações também não vão ajudar muito. Mas era para as pessoas daqui... Elas não foram simplesmente mortas, esse lugar. Eu não consigo encontrá-las no espaço, nem no Bastião das Almas. É como se elas tivessem sido obliteradas da existência. Talvez elas tenham sido juntadas ao vazio. Como? Então... Você tá aqui ainda? Não! Não! Isso foi tipo uma piada. Sim. Você tá aqui ainda? Aí eu tô olhando pra ligar. Errado. Tipo, vai ter que ficar 10 minutos esperando, né? Tá aqui, vamos conversar fora. Olha sim, aqui. Calmir está aí ainda. Você consegue de novo, Toff? Calmir tem 20 metros? E não é nem um pouco silencioso. Não, é porque. É porque. Mas eu sei que tava... você vai. Ele tá meio longe. Eles são conhecidos com esse nome? São alguns dos vários nomes que. No multiverso são mencionados aí. Eu tava tão focado em procurar as almas das pessoas que faleceram aqui agora, que nem me dei conta que a merda tava aqui. Então, no segundo eu perdi a consciência. Pela lógica, a gente pode deduzir que são obras do Nave Vazio. Eu acho que aquele ataque desse ser aqui culminou com isso. Porque eu sentia a mesma energia quando ele acertava os golpes. Eu não sei nada. Ah, sim, uma coisa que me veio aqui, não tanto a visão da Lisbeth, que assim, você mais você queria saber. Se o Nado Vazio fossem realmente o criador de tudo, do jeito que eles falam que são, eles não precisariam ficar caçando pedra com medo da pedra vencer eles. A pedra, provavelmente, anterior a eles. Então, provavelmente, eles não são os criadores do criador de tudo. Tá descrito. Ou talvez tá, eles são, só que segundo... foi criado ao... Não, não tá. Algo a mais, porque... Eles não sabiam o que iam criar, tanto que eles se arrependeram depois. Ó, tinha o velho, tinha a explosãozinha, tinha a pedrinha. Ninguém viu nada, nem vazio. Pelo contrário, tinha coisa. Então, mas o nada vazio aparentemente apareceu depois da criação. Ou entre ela. Sonho. Mas, ok. É isso significa isso. Se eles são o nada e o vazio, e as pedras conseguem criar não, coisas, mentira, a gente matou, esses não seriam os pontos fracos? Se ou será que, na verdade, como... essa explosão que trouxe que é o nosso universo. Entendi. Não tem como antes disso ter coisas positivas e não ter coisas negativas. Então, da mesma explosão que veio as pedras únicas, teve só a contraparte lá do vazio. Não, ou às vezes. Conhece. Você tem que falar com que foram informações que não são divulgadas. Não tem poder de criar coisas. Eles precisam dessas únicas para resetar o mundo. Não ser conhecida. Eles têm poder de destruir as coisas. Exatamente, eles são os guardiões. Da destruição. Eles não ninguém são da conhece. Uhum. Eles ainda precisam desse poder para criar tudo novamente. Sim. Isso, sim, isso se eles quiserem criar, né? Porque eu acho que eles só querem destruir. Mas isso... então, eles não precisam das pedras. Sim, não, porque as pedras são para eles. Para parar eles. Se você tudo aquilo que eles. Cria, pode ser também a destruição. Precisamos de uma troca equivalente. Impossível. Não entendo. Pra quem tem lá, filho. É a segunda lei da termodinâmica da termodinâmica, ela ainda não explicou pra gente. Não vou explicar a lei da termodinâmica pra vocês. Você tá ficando muito tempo com a gente. Você fica falando esses negócios difíceis, eu não entendo nada. Lei de não sei das pernas. Lei de termo. Ter mais água. Eu acho que eu deveria voltar pra escola. Né? Você foi pra escola? Eu achei que você tinha jogado no selva, tipo o Mogli. Não, quando a garota lobo, sabe? Quando eu era pequena eu estudava em casa. Não, é, a garota lobo. Mas quando eu fiquei na floresta, eu aprendi a ler de outros modos. Ah, você nunca foi pra escola? Sim, não, em casa. Eu tinha aula em casa. Seus pais não gostava de pressão. São devotos de calma. Ih, que é? É normal o pessoal de Itaburá ter aulas em casa. Minha mãe era devota de Linhu e meu pai. Do dinheiro. Ah, eu conheci o clérigo dela. Se ele era o clérigo do meu dinheiro. Eu estava pensando, será mesmo apagar a existência de alguém? Porque a Kyra está morta, mas... A Kyra não está morta. É, a alma dela é morrer. Provavelmente ela... O corpo dela... Você sabe muito bem. Eu já te disse onde ficava a alma dela. Tá junto com a gente, voltou pro plano de amigos. De qualquer forma. Você é um... É, pro gelo. Se alguém morre, você não vai esquecer. Você conhece algum outro hotel? A assistência dela ainda tá com você. Jeff. Oi? Sim. O pessoal tá ali conversando. Será que podemos canalizar não, isso? Não, mas procurar algum símbolo no corpo do Celestial ali. Está jogado no chão ali. Por quê? Você de alguma runa. É porque é um nome incomum. Mais ou menos. Joga alguma coisa? Joga pro curar? Não é tão incomum. É incomum, Théo? Então, investigar. É incomum o nome Théo, o nome do espelho? Théo? É. Você conheceu algum outro Théo? Não. É que assim, nós elfos, a gente não repete nome. Só teve aí o Grofindel, então, mas como mais... a gente não repete, mas vocês humanos repetem, né? Então não sei. Eu não sei Legolas que tem a dar com o pau. Não, não repito, meu nome não é Tof Tof. Não, não. Top, quem é? É uma pedra. Quem é? Doce, é Eco. Mas por quê? Porque ela perguntou se tinha um outro hotel. Por que você tá curioso com o nome do hotel? É um nome curioso. Bom, eu tenho vários nomes também. É, mas vocês podem 19. O hotel não é comum, mas o seu outro nome é tão comum que existem três dele. É verdade. É que o hotel não é o nome dele. Théo não é o nome dele. Não, não é. É e não é. Não, decide, ou é ou não é. Não é. Que... O nome dele é... Ashaldari. Irmão de... Ashaldari e Ashaldari. Isso. Então seu nome não é Théo. Quem te deu o nome Théo? Meus pais adotivos. É. Vocês são vivos ainda? Espero que sim. Você já terminou de fazer sua magia? Eles estavam. Já. Bom, então a gente já pode partir já. Quanto mais cedo a gente terminar isso, melhor. Eu fico melhor, assim, um pouco nostálgico. Vou falar com Mor, o que você tá fazendo nesse corpo aí? Tá procurando alguma coisa? Sim, tô procurando algum símbolo que tenha a ver com as pedras. Com aquelas pedras. Jeff. Faz sentido. Posso ajudá-lo? Mãe, como estão as coisas bom, aí? É muito grande esse corpo. Você está vendo o caos que está acontecendo no mundo? Espero que você esteja bem. Do novo filho, mandou uma mensagem para o pai e para a mãe. Deu saudade. Sério, tipo. Deu saudade, falou. Matou saudade de mim. Um ano depois. Ele nunca ficou sabendo se o Arsa matou ou não matou mesmo. Era só ele ter feito isso antes. Caraca! Não, na verdade eu tinha sabido, porque eu já tentei saber e ele não tinha matado. Não? Não. Era mentira. Mas né? Gente, de vez em quando o Ash volta pra casa da mãe dele. O Garlaf estrelou. Pra devolver o Pokémon, né? O Charizard. Né? É. Não, mas o Professor Carvalho sempre dá notícias pra ele. Vocês têm inveja, seus pais estão mortos. Théo, meu filho. Onde você está? Nos abandonou. A voz tá boa. A voz tá muito boa, também achei. Tem voz, tá bom. Gente. É a gente que tá hoje em dia. Só isso, onde você está, meu filho? Eu estou presa num lugar escuro. Puta. É outra. A Cleo não vai salvar a mãe de todo mundo, tá? Seu pai, Théo, ele foi levado. Eu escutei ele gritando. Ele não voltou, meu filho. Onde você está, Théo? Eu falei até palavras. Com os próprios pilares. Os pais estão em perigo. É, não, mais um não. Seus pais? Não sabia que você tinha pais? Você nunca falou nada? Eu sempre falei que eu tinha pais. Falou? Não é todo mundo que nasce no cajado porque... do Baco da Mena. Não, foi... Mas aí tem mãe, pelo menos, ainda, né? Não, é que eu digo assim, que ele falou que foi adotado. Mas você tá falando dos seus pais adotivos ou dos seus pais reais? É isso que eu tô querendo dizer. Meus pais adotivos. Ah, tá. Meus pais reais. Pai e quem? Minha mãe foi morta. Meu pai, eu não lembro. Acho que os dois pais morreram, né? Os dois morreram? Não, se você reais, foi adotado, imagino que você não tenha nem pai nem mãe, não, né? Os reais. Os reais. Os reais. A mãe você que morreu. Não, mas eu acho que o pai e a mãe real morreram, porque eu acho que os filhos mataram. Não, foi. A Denise é adotada e ela tem pai e mãe. Tá. Reais. Os pais dos Rasa eu acho que estão vivos todos eles. Os dois? Então, se vocês não quiseram ser mesmo. Eu só troco de pai, então. Só trocou, é. Minha falta, eu tenho. Tem dois casais de pai. Exato. Mas... Sua voz tá um pouco trêmula, sinto o seu coração um pouco acelerado. Ah, ela falou que eu abandonei eles e, de certa forma, é verdade. Mas o mundo é maior do que meus próprios pais. Eu dou um tapa na cara dele. Nossa! Soco obliterador, não. Não, Lord, por favor. É. Soco da Lost. Eu entendo a sua raiva, o que você tá falando. Isso não é raiva. Isso é uma pessoa... Essa é uma nova pessoa que você está olhando. Eu já semeei todo esse ódio, toda essa culpa, todo esse desprezo, talvez, que você tá falando agora. Esquece isso, muda sua cabeça. Seus pais são a coisa mais importante que você vai ter, eles te criaram. E eles que cuidaram de você, todas as noites estavam com a barriga doendo. Mas se o mundo tivesse colapsado antes, eles talvez nem teriam me cuidado. Não importa, seu mundo é eles. Se eles colapsarem, aí sim você pode falar que você tá perdendo seu mundo. Mas fora isso, não. Eu não devo. Terra, a gente pode criar outra. Não é que você quis assim, como matar todo mundo e reviver todo mundo. É, realmente. A vida não é simples. A gente tá tentando salvar todo mundo. Eu sei que a gente precisa salvar pessoas em particular. Mas jamais fala isso, que o mundo é mais importante que a vida do seu pai e da sua mãe. Pessoas que dedicaram a vida deles pra você. Nunca mais fale isso. Me desculpe. Nenhuma vida é mais importante que a outra. Jamais. Mas eu não devo pôr meus interesses pessoais sobre o mundo. Não, você deve pôr seu coração nisso. Acima de qualquer coisa. Isso me vale lembrar? Boa, já terminou de examinar? Foi isso. Eu acho que ele tinha pedido ajuda. Não, você tá muito chão, né? Não, eu continuo ali, você falou que ajudado, sim, mas eu continuo ali. O cara tem 300 metros de altura. Eu ajudo, eu falei que ia ajudar. 300 metros de comprimento. 300 metros de comprimento. Vamos seguir. O Murray tá andando lá, investigando. Por isso que eu falo ajuda, falei, o cara é muito grande. Eu jogo teste de percepção, gente. Ou eu dou vantagem pra ele. Não precisa estar logo. Investigação dá vantagem pra ele, pode ser. Tá, te dou vantagem então, Champs. Investigação. Por um momento tá, então eu quero ser um pouco mais humano. Eu vou tomar um vinho. Alguém quer? Não. Eu quero. É só o que me restou nesse dia. 11, eu vou tirar 16 com 8. Vocês estão investistas hoje. Você consegue tirar vinho? 20, 21. Não, só leite. Não, estou aumentando. Bom, naquela época a gente pensava que leite mel era coisa cara. 16. Acho uma lente da Lisbeth? É algo bom, hein, cara? Olha, querendo ou não, será que é esse é o leite. Leite, mel, vinho. 24? Olha, teoricamente, esse é o único leite que seria bom pra gente tomar. É, você vai fazer um passar no leite de báculo. Leite de báculo? Ela quer que todo mundo tome leite da Lisbeth? É isso? Não, tô falando assim, ó. Eu passo. Acho um beúva. É um beúva. Você acha que é um beúva? Não, mas se é vinho, você achou que era coca? Ele achou que era vinho na garrafa de água. Não, não. Ah, não chega. Sabe aquele vinho e começa a dar um negócio diferente. Eu acho que isso foi por causa de álcool e você quer mais álcool. Um pouquinho, tem a ver. Tem a ver. Tudo a ver. Você fugiu do Caibar, filho da puta? Pô, tá com o negocinho, tá com pulseirinha, pô. Caralho, você me ver na rua, ligue, para. Se me achar ali, atenção, Araraquara. Fugitivo do. Nós foram com a Barbara, parece que foi da prisão, né? Mas nós três noites sem dormir, é onde tive a apresentação, deu tudo certo, a gente foi comemorar e eu teve vinho no bagulho. Fizemos uma pizzada com vinho, aí. E você queria mais vinho mesmo? Ah, já que tá na bosta, né? Agora o hospital tá dando pulseirinha, velho. É negócio de urgência. É o negócio de urgência, é com pulseira agora. Que merda. É o pensor. É porque é mais fácil identificar, né? É o pensor. O meu foi um comandinho. É? Na Unimed agora é tudo assim? Não, o meu foi na Unimed. Eu fui com cólica de urgência. Isso aqui, na aquele Unimed ali, também tá assim. Um comandinho ali. Mas você colocou assim, você cai da mão, porra. Recente, você foi? Foi, só que aqueles bagulhinhos de festinha open bar, mano. Pra saber, vou ter que falar. Pô, é porque eu tava com cólica de rim, então eu já fui direto. Era urgência, né? Não vai, só vai, meu filho. Eu nem passei pra colocar. Só que a pulseirinha cair da mão. Pode ser. É duas voltas assim pra colar, né? Tem que ser aquela de festa que dá pra você regular certinho. Tem que ser um for cagado. Esse ele sumiu. Ah, esse cara é foda, Bradão. Chega no final, um dentinho não tem mais dente. Ó, o meu cinto eu tive que fazer duas casinhas depois. Eu não vou. Eu tive que comprar um. Eu não vou julgar porque cinto. Eu também tive que fazer. Eu acho que eu tô lá no posto. Mas teve. Eu acho que esquece. É, eu tive que fazer, fui do lado oposto, provavelmente, mas eu também tive que fazer. Teve que costurar mais um pedaço de couro no cinto pra você ter furinho. Era o cinto, tipo, o menor adulto possível e ainda tive que fazer mais. Caralho, Bradão, você devia comprar um cinto infantil, mano. Eu não acho. Você nunca viu loja de roupa de criança de festa que tem uns cowboyzinhos? Veja. Pega a fivela! Acho que eu vou lá na loja de fantasia e roubar um. Tá certo, que a fivela vai ficar parecendo o colete de cachorro do Homem de Ferro. Olha o que, mano! Tá com o nome do Homem de Ferro. Fivela do cara vencida. Ai, caralho. Ela pet shop, pega uma coleira. Teve uma menina que trampava comigo que ela usava. É, tinha os coleirões na grandona, usava como cinto, mano. Caralho, pior que tem uns coleirões que é fudido, cara. Não, mas é um menino que é punk, que usa um bagulho de corrente, né, mano? Usava. Eu usei, eu levava pra bater nos outros. Eu usava também corrente na carteira. Você é tua vão circundando a criatura. Eu tô ajudando também, agora que eu tô de boa. Todo mundo ajudar. Tá todo mundo admirando aquele belo corpanzil. Eu tô bebendo. Negro como ébano. No meio do gelo. Que cor que ele é? Você não falou. Eu tinha perguntado. Negro como ébano. Ah. Ele é negro como a noite. Uhum. Pense na maior escuridão que você já viu na sua vida. Sim, eu era cego. Exato. Então ele é mais escuro que isso. Sim. Silvia Toff, sim. Saudade. Eu vou subir no fechado da noite. É, no meio da floresta fechada. É a Toff de olho fechado numa no meio da floresta. Uma escuridão total. Uma escuridão mágica. Se o bicho no escuro fechar o olho, você não vê. Você passa reto. Uma montanha tudo preto. Você fala, bom. Dá um bicho assim. Você estava falando do bicho? Certo. É um corpo gigantesco. Parece ser o corpo de um ser humano. Emoldurado numa armadura. Mas vocês não veem emendas no que seria essa armadura. O formato lembra uma armadura. Os pés lembram como se fossem botas de armadura fechada, de armadura completa. Tá? Mas a armadura completa ela tem diversas placas articuladas. Essa criatura tem como se fosse isso, mas não tem essas articulações. Não são placas que se soltam. E vocês notaram nessa criatura que o corpo era inteiro flexível. Um colosso. Caramba. É, como se fosse o Colossus. Se a gente pegar isso aí e fizer armaduras desse material, a gente ficaria muito mais protegido contra esses caras se eles viessem pela tenagem. Você me lembra uma velha amiga que foi pra lá. Como nós vamos fazer isso aí, filha? Né? Parece que é um corpo deles mesmo. É que ele é um construto ali. Circundam tudo. Não encontram qualquer runa, qualquer sinal, qualquer cicatriz, qualquer marca que chame a atenção de vocês. Peraí. Dá pra defender? Alguém vira agora? Então. Vão furar. Pra ver outro lado, né? A gente conseguiu furar, mas é meio complicado. Tem coisa no Fureves. Aqui, ó, com o buraco tá bem escondido. Não, meio de nada. O selinho de... Então, olha por dentro. Meio de nada. O selo de fabricação tá escondido. Calma aí, aproveitando que você não foi embora. Como ele tá afastado de vocês, contemplando a devastação que a criatura causou ali no meio das ruivantes. Você chama Calmir, ele se volta. Aproveitando pra você. Que você tá aqui ainda, você lembra se... Algum deles possui uma marca característica deles, porque talvez assim como as pedras têm uma marca única, eles também tivessem, de cada um deles ser o protetor de uma pedra. Referente, é justamente isso, mano. É que eu sabia que cada pedra, o que eu queria era isso. É que eles são feitos de qual pedra é a fraqueza de cada um. Cada um tem ligação com a pedra-chave. Porque eles podem ter a fraqueza do próprio elemento que eles defendem, não sei, é só uma hipótese. Que o Murray acabou questionando. Não. É a primeira vez que vemos essas criaturas. Não, mas eu digo, vocês não combateram elas? Talvez vocês... Sim. Elas eram todas iguais? Sim. Todas as cabeças sumiram também, só por verdade? Não. Os outros, não. Todos eles foram derrotados. Cada um no plano de um dos 20 deuses. Dos 22, 23. No pescoço, tá aberto assim? Tá. Um buraco. Vazio? Eles não emitem qualquer tipo de fluido. Parecem não possuir sangue. É como se fossem construtos. Sim. Só que bem feitos, né? É, muito bem feitos. E eles são feitos de... Como se fosse... Então, pera. Antimatéria. A cabeça de vocês não sumiu lá deles? Não. Isso me lembrou uma velha história. Eu sei quem gostaria muito de ver isso. O Jeff. Ah, vazio, por dentro. Então pode ser que essa marca pode esteja na... Não. Se ele tiver o corpo foi marca, cortado. A cabeça foi cortada assim, separada do corpo. Você olha ali, você só vê como... Imagina que você pega um pedaço, uma massa de pão e corta assim. É do mesmo material. É o mesmo material. Não tem ossos, não tem nervos, não tem músculos. É sólido. É sólido. Ele é basicamente uma antimatéria animada. O Roderick podia entrar lá, ficar grande e mexer a mão. O falou que a cabeça dos celestiais lá no plano deles não sumiu. Não. Não explodiu. Não. Não, não sumiu. Ela só fez teleporte. Mas os corpos deles desapareceram, foram desintegrados. Ah, vocês separaram o corpo da cabeça. Ah. Toph, você consegue... Justamente isso, tipo... O que quer dizer? Que a magia de sumir tá na cabeça. Tá na cabeça. Não. Sabem quando vocês... Pode ser que esteja na cabeça. Como a cabeça lá fora. Em Arton, fazem um balão feito de papel. Aqueles pequenos balões que são incendiados e quando eles se tornam cinzas, eles alçam voo. E quando uma corrente de ar os atinge, esse papel se desmancha em minúsculos pedaços e depois desaparece. Sim. Foi a mesma coisa, como se fossem levados por uma brisa. Assim, embora em cada um dos 20 planos divinos, nós comandássemos qualquer brisa. Eles desapareceram sem deixar qualquer vestígio. Se você quiser juntar os... quantos deuses tiver agora, levar esse corpo e estudar o corpo, porque eu acho que não vai ter outra oportunidade tão cedo, né? Eu sei isso, exatamente. Eu sei quem estudava isso. Okay. Eu sei onde isso tem. A Mepsia. Era a ideia dela. Todo o plano dela era criar um homem de antimatéria. Exatamente com esse material. Talvez se nós formos no esconderijo dela. Acho que tiveram a ideia antes. Posso ter anotações lá sobre isso. Pode ser. Você não sabe quem é a Mepsia. Não faço uma ideia, mas. Chega um monte, né? Só um gancho pra interpretação. Alex tá vivo? Tá morto? Não lembro. Alex tá morto. Então a Ramadá tem algum lugar. Exatamente. A gente pode conversar. Podemos ir no esconderijo e conversar com ela, né, Toph? Ou você tá cansado? Então, ó. Cansado? Tô bem disposto. Vamos procurar a Ramadá Alex. Joguei. Então, qual que é esse esconderijo que vocês querem ir dessa moça? Eu acho que Calmir consegue trazer a Ramadá Alex pra conversar com a gente agora. É aqui mesmo. 43. Aqui nas Montanhas Vivantes. Não é tão longe. Não, primeiro a gente tem que ir atrás da mãe do Moore. Ela tá aprisionada. Sim, sim, sim. Aí depois... Fica quieto, aí depois a mãe dele que também foi aprisionada? Não, a mãe dele... Mas vocês estão distraindo. Que ele desapareceu, que ele abandonou, não sei o que. O pai dele aconteceu, não sei o que. Meu pai foi raptado também. O pai dele foi raptado. Não sei por quê. E ele tá se sentindo culpado por isso. É isso que aconteceu. Quem tá se sentindo? Quem? Que é esse? Eu. O Theo tá se sentindo culpado porque a mãe dele falou. É. Será que eles vão invadir a fazenda do seu pai e só levar seu pai? Isso. Acontece isso bastante, hein, Sambor? Não sei. Rápido normal, vocês querem dizer? Mas eu não entendi o que ela quis dizer. As pessoas vão num lugar escuro. Lugar escuro. Que estava num lugar escuro. Lugar escuro. Ah, pode ser uma cela, um calabouço. Uma venda. Não, uma venda também não, né? Mas você é burra, né? Celeirinho. Nossa, filha, apagaram! Caramba, celeirinho. Eu acho que não foi só a força que tiraram, não, hein? Top. Você consegue localizar almas que estejam fora do plano material? Não faço ideia. Então me responda. Leia aí e me responda. Ô, Camir, você não sabe quem pode localizar essa alma aí pra nós, não? Qual alma? De Alexia. Com certeza. Alexia... Não tinha sobrenome. Deixa-me ver. Quem é Alexia? Ah, top. Pode ver. Ele olha na sua mente, ele vê. Uma moça que costumava especificar as criancinhas. Não estava em meu plano. Tá. Talvez no plano de algum dos outros. 19. Eu posso fazer uma coisa melhor. 21. Eu posso trazê-la aqui pra nos ajudar. Tá melhor, calma aí já. Vai, só invocar o espírito dela. Tô falando pro Gé. Eu posso tentar fazer uma coisa melhor. Ao invés de procurar, eu posso trazê-la aqui. E esperando aí. Melhor que Calmir. Manda pau. Ela era amiga de vocês? Não. A gente matou ela. Bom. Mas ela tentou matar a gente primeiro. Você consegue sentir a presença dela, Toph? Acho que sim. Quando você faz isso, Toph? Eu lhe darei poder para ajudá-la. O espírito, ele é receptivo a você? Se não for, eu faço você. Eu quero morrer amigo de vocês. Sim, ele é receptivo. É bom, mas essa é a Toph. Calmir chega atrás, você toca a mão nas suas costas. Que irônico, pesado. Ele daria a energia que você precisa. Recuperou a mão, é amiga. Mas se morrer, vira inimigo. Recuperou a mão. Eu tinha perdido a mão? Assim, a direita. Ah, é verdade. Ele é maneta agora? É. Peraí, vamos igualar as coisas. É, tem que ser justo. Tem que ser justo. Justiça. Calmir tem que perder o braço. Só vou ler aqui pra você pra ver se eu interpretei errado, tá? convocar espectros. No quinto nível, você pode não apenas expulsar os espíritos, como também pode convocá-los para ajudá-lo. Com uma ação de slot de quarta magia ou 5 pontos de ki, quarto nível de magia, ou 5 pontos de ki, você pode conjurar mortos-vivos incorpóreos, ou atrair os que possuem corpos, desde que não esteja em uma área onde ele... desde que esteja em uma área onde eles existam, conforme a tabela abaixo. Aí tem uma tabela aqui de mortos-vivos. Tipo, no caso... Ah, isso é morto-vivo, invocar mortos-vivos. É. Aí o espectro, não sei se condiz com... É, espectro é fantasma. Tudo bem, mas assim, aqui diz que o fantasma tem que estar perto, ou não. Sim, é porque o fantasma não consegue ser... Mas para pensar o seguinte. Agora você tem o poder de um deus atrás de você. Agora você consegue. Tá. Primeiro eu quero tentar localizá-la. Eu tenho o poder de um deus atrás de okay. você. Ok, percepção. Ela está perto dela, né? Atrás de você. A Toph tá com o poder de um deus atrás dela. Tá grávida. Com vantagem. Tá com o poder de um deus atrás de você, velho. Tripla. Se fala, né? A gente vai no esconderijo e pega alguma coisa. Deus canaliza colocando atrás de você. Cajado de fogo. Tá, 45. Ok. Show. Você sente a presença de Alexia. Fisgou, tá? E você sente a dor que ela sente também. Uma dor lancinante que causa em você 6 níveis de exaustão. Tá. Morri. Eu morri, não. E voltei. Mas não morri. Vai. Que cosquinha. É. Que cosquinha. Eu consegui encontrar. Só não tô conseguindo identificar o reino. Inteligência. Se tiver tudo escuro, já sabe qual é. É. Ou religião, pode ser. Ah, chama a mãe dele. Pronto. Sério, você tirou um, mudar? Não, fiz 7. Não, 13. Um reino repleto de monstros, você sente. Criaturas bizarras, aterrorizantes. Parece esse reino de Megalon. Que... Sim. Não é um reino bom pra assustar. É o reino de Megalok, se não me falha a memória. Megalok. Mas por que cresceria no reino? Ah, é verdade. Ela... Não, mas. Era uma medusa. Tudo bem, mas Celerinha, antes de ser isso. Bom, não sei se ela já nasce, mas. Peraí. Enfim. As medusas nascem medusas. É. Sim. Mas ela tá sofrendo? Isso não faz sentido, né? Ninguém no reino de Megalok é feliz. Por que ela tá sofrendo? Porque ela era humana. Eu tô vendo Megalok então. Eu tento alcançar ela. O Tom é um deus que vai te fazer legal depois de morrer. Não, mas... Nem toda alma vai pro reino que você cultua. Nossa. Vai pro reino que você pertence. Já nasce cagado, né? Não necessariamente. Às vezes um deus pode reclamar a sua alma. Ela era meio medusa, lembra? Meio medusa, meio o quê? Meio humano. Meio humano. Cagado dos dois jeitos. Meio medusa, meio outra coisa. Meia não. O que foi um ouro ou o cara que comeu a medusa? Então um quarto. Então um quarto. Pô, eu posso dar um spoiler que talvez ele tenha virado pedra. Bom, alguma coisa endureceu. Cara. Dora devia ter contratado ela. E você consegue falar? Cara. Bota pra um. Consegue falar com ela, então? Acho que não. Eu só consigo me conectar espiritualmente, mas eu, talvez. Eu vou tentar. Traga aqui. Tudo bem. Tinha uma ordem. Se precisar, eu mesmo falarei com o Megalok e iria até o reino dele. Não precisa. Alexa, você me ouve? Sim! Você... Que assusto, cara. Quem é? Talvez você vai se lembrar de mim, mas eu espero que não haja ressentimento. A gente tá ouvindo também, ou talvez ouvindo ela? Eu tô falando em voz alta. Não, não sei, você eu sei, né? Você ouve a Toph, você não ouve a moça. Você ouve a Toph fazendo assim. Se ele invocou, acho que não. Não, não invocou ainda. Tá conversando com ela. Tá batendo um lero por enquanto. Primeiro ele vai pra jantar. Não sei se você se lembra, talvez você se lembre de mim. Espero que não haja ressentimentos. Eu sou a Toph. Nenhum. Nos conhecemos na caverna, que eu esqueci o nome. De gelo. Ah, foi você que matou ela? Gordinho, né? Não foi eu que matei. Eu te apresentei seu deus. E... Mas enfim, tivemos nossas diferenças lá, mas eu sei que você é uma pessoa de coração. Desgraçada! Eu lembro de sua voz! Então perguntou por quê, Charlie? Eu entendo sua raiva. Maldita! Nesse momento a gente precisa da sua ajuda. Sorrindo. Eu ouvi ela falando isso. E eu espero que você possa nos ajudar nesse momento. Portanto, eu gostaria que você viesse até aqui. Não! Não! Teste de carisma. Tiramos 6. Pera, não toque nos dados. E saísse outro 6 e invocar um demônio. Tá, você tem mais ponto de bolso? Mais 4. Mais 4, tá, então eu vou gastar ponto de ki e vou rerolar. Ok. Eu vou ficar com o segundo bônus, tá? Pera aí, desculpa. Jogo com vantagem. Vantagem? Então jogou com tripla. Você tá com o poder de um deus com você, filho. São mais 2 dados. Já não é isso. Calmir tá metendo poder atrás de você, hein? Ui! Deixa eu gastar minha inspiração aqui, né, rapaz? O que aconteceu aí? Nada. Perdi a conexão, rapaz. 16. Perdi a conexão. Calmir é que o negócio foi negócio tão aí. Assim, né? Que Calmir deu uma apertada mais e falou, opa, ele tá tendo tempestade. Segura a emoção, Calmir, segura. A tempestade suar no meio do caminho, tem diferença. Dá aquela contraída, né? Ok. Tá, eu sei que você tem um coração bom e não condiz com a pessoa que eu conheci. Eu não quero, me solta, eu não quero ela. Apareceu. Vocês veem assim, uma esfera de luz azulada se formando assim, descendo assim, pousando assim no meio de vocês. Essa esfera ela começa a se expandir e forma a silhueta de uma mulher. Nua. Medusa, todo mundo tá duro. Alexa. Mulher nua. A gente tá numa situação... Seu corpo cheio de cicatrizes. Vocês olham as cicatrizes e percebem que são mordidas de feras. Eu preferia ter indescrição e não olhar pro corpo dela. As pontas dos dedos dela estão todas carcomidas. Como se alguma criatura tivesse roído assim os dedos dela. Ela sofreu severas torturas no local onde ela estava. Para as feras é bom. Eu tenho muita vontade de acabar com o plano de Megalok. Ela tá flutuando na frente de vocês. Olha pra Toph. Desgraçada, por que me trouxe aqui? E tenta fazer alguma coisa contra a Toph, mas ela vai na direção da Toph e ela é detida. Como se tivesse um... Deus atrás de você. Um Deus atrás de você. Como se tivesse uma âncora dimensional aprisionando ela ali. Eu entendo o que você tá sentindo nesse momento. E você não faz ideia! Eu respeito isso. Mas, como eu te disse. Maldito, você também! Vocês todos! Você não. Obrigado. Você teve que merecer. Na verdade, não, Theo Discord, você. Não! O coração dela não quis isso. Não! Mas ela tinha escolha. Sempre temos uma escolha. Sim, mas às vezes é tarde demais. Vocês mataram ela. Como é que você sabe disso? Ele falou. Ele perguntou se ela é amiga nossa. Falei, não, a gente não é. Mas enfim, a gente tá se dispersando, pessoal. Alexa, eu preciso ser direto com você. Se você nos ajudar... Bom, independente se você nos ajudar, eu prometo que eu vou tentar levar você pra um lugar que você merece. De tranquilidade e paz. Que é isso que você tem que ter. Eu quero vingança! Não, você não quer vingança. Sim, eu quero! Não, vai por mim, você não vai querer. Não, disse a minha explain, tá? Mas ela é uma garota. Ah, você. Você trabalhava com golems. É, com que adiante? Antimatéria. Isso. Fazia pesquisa com isso. E temos um aqui, você poderia nos falar mais sobre isso? Eu não sei como te perguntar de forma mais clara. Você aponta pro Celestial? Sim. Ela olha para aquilo. Fizeram, o cabelo dela se eriça todo. As cobrinhas. O cabelo assim. As cobrinhas. É a mesma coisa que eu pensei. Ela olha para aquilo. Onde vocês conseguiram? Caiu do céu. O que você sabe? Quem o fez? Ela tenta ir na direção, levando a mão assim, ela é detida. Libera ela pra chegar perto? Não. Quebra a âncora, ela faz o que ela quer. Ela fica aqui nesse plano. Bom, a gente não sabe quem fez, mas essas criaturas aqui estão acabando. Estão tentando acabar com todo o plano existencial. E quando eu digo acabar com o plano existencial, isso quer dizer o reino dos deuses, reino dos mortos, dos vivos. Da vida como você conhece e da morte como a gente acha que conhece. Ou seja, o mundo receberá uma repaginada, digamos assim. Começará um capítulo novo. E tudo aquilo que existiu, que existe e que existir, não vai ter mais. E, portanto, a gente precisa da ajuda de alguém que conheça um pouco melhor sobre isso. E a gente pensou em você, o Celerim pensou em você. Talvez você pudesse nos ajudar. Entenda, se você não quiser. Volta flutuando na sua direção, abaixa, chega o mais próximo que ela consegue de você e fala: faça a minha dor parar e eu responderia o que você quiser. Eu falei, se você ajudar a gente, independente, se você ajudar ou não, eu vou te ajudar, você merece isso. Eu coloco a mão no rosto dela e olho fixamente pra ela e uso o meu poder de cura. Olho fixamente pra ela. Sim, olho fixamente pra ela e uso o meu poder de cura. Eu tô com vontade de cura de caridade. Eu não posso ser petrificado. Agora sei que eu tenho que cortar o meu ombro. Agora deixa eu tentar lembrar quantos níveis de monge. Agora sei. Sei? Tá vendo? É assim que você faz antes de encostar o cajado. Tem que ter um... Eu não sei se ela tem PV, mas eu curo 10 mais meu nível de monge. Meu nível de monge é 15. Ah, gente, eu esqueci. Vou curar, sei lá, se tiver durante 100 PV dela. Sempre que eu curo, não sei se ela tem PV, mas o suficiente pra tentar. Passear contra o próximo. O corpo, o espírito dela se restaurar. Mas vocês viram com 2 reais. Ficou cura espiritual. Agora não entrando de. Vai ser curando, nós só poder se restaurar. Vai lá, isso. Olha, daí restauração. Eu não sei o que eu faço. Assim, onde tá carcomido assim, o corpo dela, vocês veem as cicatrizes ela se fechando pouco a pouco. Olha lá. Vai respirando mais calma, conforme você vai canalizando seu poder pra dentro dela. Ela fecha os olhos e vocês vão vendo o corpo dela se regenerando. E ela abre os olhos calmamente agora. A dor diminuiu. A dor é passageira. Não, pra mim. Vai ser. Não no lugar em que eu estava. Você não vai voltar pra lá. Eu não vou deixar. Você vai voltar ao lugar que você merece, de paz e tranquilidade. Promete? Prometo. Não posso acreditar. Você tem... Então não acredite. Apenas espere que você for voltar. Você se arrepende do que você fez aqui? Não. Nem um pouco. E pra que você então gostaria de voltar? Pessoas preconceituosas mataram minha família. Mataram todas as pessoas boas que eu conhecia. E pessoas... Eu me vinguei de cada um. Com raiva, como vocês estão matando outras pessoas. E isso é um ciclo sem fim. Se arrependa das suas ações e seja uma nova pessoa. De que adianta isso agora? Sempre adianta a gente tentar buscar algo melhor. Minha família não está comigo naquele lugar. Ainda bem. Está incluído também. Isso se eles ainda... O quê? Você está ameaçando minha família? Não, a minha família está em perigo. A sua está em perigo. E ó, eu não queria falar nada. Mas assim, a família dele está em perigo. Só o celular que vem. A família dela está em perigo. A sua família está em perigo. Porque o que está acontecendo aqui é a destruição do universo. É isso que a gente está tentando impedir. Por isso o céu tá escuro, mesmo com Asgard brilhando. Isso. Então assim. Pareceu um monte de bicho desse, a gente quer entender um pouquinho melhor. Você era inteligente, não era? Sabia dos senos, dos deuses? Não. Já eu falo. Sinos. Senos. Isso. Isso, sinos. Não. Ok. Ela foi só uma coisa. Você pode nos dizer da antimatéria? Ô, Camir! Você não pode dar uma visualização rápida pra ela do que aconteceu, assim, só pra... Não faz diferença. Resuminho? Um resumo pra ela do que tá acontecendo, só pra ela sacar? Sim. Darei a ela conhecimento. Vocês estão distribuindo conhecimento pra todo mundo, hein? Ela põe as mãos na cabeça, assim. É o final de tudo. É, agora a pesquisa. Pode ser. Tudo que você sabe sobre o golem de antimatéria. Não temos tempo. Não é antimatéria. É como se fosse a matéria primordial. Matéria antes de ser matéria. Caramba. Era isso que tinha na caverna, que eu queria usar. É nada. Sim. E vazio. E como você manipulava aquilo? Eu não manipulava. Ah, não conseguiu. Acho que... Eu nunca consegui. Mas você estudou esse material? Tentei estudá-lo. Existe alguma fraqueza nele? Bem, eu tentei moldar aquela pedra de todas as formas, mas nada do que eu fazia parecia sequer arranhá-la. Mas eu me lembro de uma vez em que eu levei meus poderes à exaustão e usei diversas magias poderosas, combinadas. Eu fiz um ritual de 10 horas sobre aquela pedra. Isso me levou à exaustão. Eu desmaiei, fui despertar dias depois. Esse meu ritual visava combinar todos os elementos num só. E essa foi a primeira vez que aquela pedra lá reagiu. Quando meu ritual estava terminado, eu disparei um raio com o intuito de tentar arrancar pelo menos uma pequena lasca daquilo. Foi a primeira vez que aquilo reagiu. Era como se eu despejasse um jato d'água num lago escuro. Aquela pedra, ela... era como se ela absorvesse o meu poder. Mas ela inteira vibrou. E eu tive a impressão de que ela ia explodir e se estilhaçar. Mas depois ela voltou a estabilizar, porque eu não consegui manter o poder por muito tempo. Quantos elementos você juntou? Todos os 6. Ok, outra coisa. Polo, terra, água. Você falou que isso aí não é antimatéria, é matéria primordial. Luz. Certo? Sim. Então, isso que eu vou ver. É a matéria da forma própria matéria? Seria isso? Sim. Ou seja, tem algum jeito de transformar isso em matéria normal? Foi isso que eu entendi, porque aquilo não reage como qualquer outro material. Não tem temperatura. Não tem peso. Não gera eletricidade. Não tinha campo magnético. Viu? Ela conhece. Peraí. Não, peso tem. Isso daí caiu. Isso caiu, tem peso. Não, ela não tinha peso. Então, na verdade, ela tem massa. É. Não tinha peso aquilo. Mas esse tem, então quer dizer que você já foi trabalhado. É bastante, né? Está moldado. Pensando igual. Será que essa daí não é uma matéria tipo sem nenhum atributo e você coloca nele só os atributos que você quiser? Não. Tipo uma ficha em branco. Eu tô achando que é meio que por aí. Acho improvável. Faz sentido isso pra você, Alex? Ó, nada contra você, Kali, mas eu conheço ela mais tempo que você. Sem problema. A matéria primordial, ela é nada. Mas a partir dela você consegue formar qualquer coisa. Se você souber como manipulá-la. Eu, infelizmente, nunca consegui. Você sabe se alguém conseguiu? Não. Calma aí. Você tá com a Kima ainda, né? Que eu te entreguei? O 15 minutos. Pedrinha. O que que é? A pedra. As pedras. As duas pedras. As duas pedras. Sim, estão comigo ainda. Tente reagir com o Golem. Encostar nele? O que que é? Não. Use seu poder no Golem e tente mudá-lo. E pega. Tá com a pedra do fogo e a pedra da água. Acho que o fogo vai ser mais fácil. Eu preferia a água do que... Se você pegar uma bola de fogo, fica uma bola de água. Mas... É gema. Estamos no frio. De qualquer jeito, vocês vão morrer. É que eu respiro embaixo d'água, não respiro dentro do fogo. Na verdade, a gente respira no momento. Comer pega a pedra do fogo. Pedra única do fogo. Fiquem aqui, perto de mim. Faço a doma lá. Ok. Comer põe a pedra de fogo no chão. Isso pronto, já vai. Ele vai até perto do Golem. Do Celestial. Estica a mão dele. Aí vocês veem a mão dele brilhando. Ele vai fechando a mão, ele fecha. Fecha o punho cerrado e aponta na direção da criatura. Vocês veem como se fosse plasma saindo da mão do Calmir e atingindo o corpo do Celestial. Caramba, aí, ó. Ele dispara uma rajada energética de puro calor contra a criatura. Dentro da redoma, protegidos pelo Theon, vocês conseguem sentir o calor irradiado por Calmir. Aquilo se choca contra o corpo da criatura. Ele fica vários segundos ali, até que ele para, desistindo. E vocês veem que um pequeno ferimento foi aberto no corpo da criatura. O que você tentou fazer, Calmer? Vamos ver agora. Ele fez normal com o poder dele, agora ele vai fazer com o poder da pedra. Ele se concentra. Quando ele se concentra segurando a pedra na mão, ele fica inteiro energizado, de cor alaranjada, cor de fogo. E aí ele dispara uma rajada de fogo na criatura do lado da onde ele fez o furo, o ferimento. Tá? E aí ele vai canalizando o poder dele, vocês veem o Calmir ele sucumbindo ao cansaço, à exaustão, coisa que a própria Toph já não possui mais. Vai sucumbindo, sucumbindo, sucumbindo até que ele para. Quando ele para, vocês veem. O Calmir fez um buraco de uns 30 metros de diâmetro que atravessou as duas pernas da criatura. Pelo visto, só a criação primordial destrói outra criação primordial. Eu perguntei da lava, porque eu pensei em derreter. Você tentou destruir, certo? Só nada primordial. Sim. Tenta desmontar. Tenta transformar papel em fogo em matéria de fogo. A criação que destrói nada. Exato. Por exemplo, se isso é uma matéria primordial? Aqui imagina uma folha em branco. Com a runa você consegue transformar ele inteiro em vazio. Se você faz um lápis, o lápis é criação. Sem escolha. Alguma coisa com uma pedra. Né? Exato. Eu tenho afinidade com metal. Eu posso. Eu sou meio que magneto. Eu nunca tinha tocado assim direito. Eu tenho que tocar e sentir alguma coisa. Eu sente fome. Fome? Qual é o número atômico desse celestial? 7. Prova que eu tô errado. Conta aí. Conta aí. É conta não, que bom. É o 7, vê se é a mesma coisa. Que nem tem tabela periódica. O cara conhece Trognestizo. Então, é uma sensação estranha. Tá? O corpo não é nem quente, nem frio. Certo? Quando você toca, ele não parece ser mineral, tampouco ele parece ser orgânico. Não parece ser vegetal, não parece ser animal, certo? É como se fosse tudo e nada ao mesmo tempo. É uma coisa como você nunca viu. Alumínio. Naval. Uma bela panela. Silver peronáutico. Isso não parece nem direito mental. Embora a aparência pareça. Bom, então infelizmente não teve... Calmir, ele fala pra vocês. Eu vou tentar algo. Porém, o uso desta pedra consome muito de minha energia. É, não vai desmaiar aí que a gente não consegue te ajudar. Não vai deixar de existir. O mundo sem infinito. Prestem muita atenção naquilo que eu vou fazer. Se por um acaso eu sucumbir, contem aos 22 o que aconteceu. Bom, no caso eles conseguem ler nossa mente também, né? Eu faço isso, Fabinho. Não, Théo. Ele disse que ele conta se for o caso. Ele disse que ele conta se for o caso. Eu faço isso. Não que ele vá assumir seu. Mas vai ter que perder a mão. Droga, aqui eu não sou onisciente. Achou errado, cara. Eu não acho justo ler os seus pensamentos sem vocês permitirem. Não, ele queria realmente não, pegar o mas som. Na verdade eu tava me oferecendo mesmo. Foi só engraçado. Mas tem que ficar daquele jeito, tem que ficar com Eu conto pra deixar. Calmir o maneta, ele vai, pega a pedra de fogo, né? Ele se concentra, ele fica inteiro vermelho, e aí sai uma espécie de uma lâmina de fogo da mão dele. Vai cortar a lâmina. Ele vai, e ele crava assim na criatura, ele vai fazendo esforço assim, vai rasgando ela. De fora a fora e arranca um naco. Cai um naco da criatura. Vocês percebem que tá fumegante, porém não emite aquele brilho vermelho de fogo. Não tá incandescente, tipo. Ele não então, tá. Tá, mas né? Continua sendo negro. Não tá absorvendo. Continua sendo negro. E aí, Calmir, ele. A mão dele inteira fica ardendo em chamas. Ele vai, pega aquilo. E aí ele começa a puxar. E começa a derreter o negócio na mão dele, assim. E ele vai puxando, vai esticando, formando uma espécie de um cordão. Vai formando uma espécie de um cordão, ele vai tirando. Fazendo um chicote. É, tá mais pra um chicote. Vai puxando pro chiclete. Tá mais pra um chicote. E aí Calmir, ele vai tirando aquele negócio, aí ele para, aí fica uma haste comprida esticada do negócio. Ele forma a lâmina de fogo novamente, ele vai e corta na base assim, despenca. Pode ser uma lança, é isso que eu pensei, pode ser uma lança. Despenca no chão. Não tem ponta. Quando despenca no chão, o negócio ele faz um barulho que não lembra um metal, não lembra uma carne caindo no chão. É um som assim que vocês nunca ouviram. Não tem como vocês conceber esse som. É completamente diferente de tudo. É o som de nada. O som de nada. É o som de uma árvore quando cai, mas não parece ninguém ouvindo. É o mesmo quando alguém tá ouvindo. E aí, Calmir, ele vai, tenta evocar o poder de novo das chamas, e aí ele despenca no chão, enfraquecido. Abre a mão dele e a runa cai, rola pelo chão. É. A runa rola pelo chão. Calmir se apoia na única mão que ele possui. Fica ofegante. Eu levanto, funciona. Ajuda a levantar ele. Eu tentei fazer uma espada, mas me faltam as ferramentas. Um martelo e uma bigorna. Apenas um lingote, seja lá o que isso for. Conheço uma pessoa. Eu consegui extrair. Eu também. Conheço a pessoa perfeita pra isso, gente. Há muito tempo sem trabalhar. Passei, vamos dar uma volta em ronde, pegar color novo. Ele olha e mostra pra vocês. E tem a runa de fogo marcada na mão dele. Ficou com inveja, mano. Ficou com inveja. Vai falar agora que nossa, todo mundo quer ser assim? Ele? Mestre com inveja é foda. Você tá com a marca da runa na mão. A Ciri morreu assim. Morreu disso, né? Inspiração. Opa, ganhei de volta. Tava esperando, né? Só pra respirar. Tenta fazer sem a pedra agora. Eu peguei a pedra do chão. Isso aí é a marca do... Isso é a marca do... Eu ia fazer isso. Vai que o bicho faz... E vai embora. Ela começou a ficar... Não é? A cabeça foi. Eu tô com essa marca. Eu tô com fazer com a pedra, mano. Ela usou o poder total da mão. Fazer com a pedra. E ela teve essa ligação. Preciso voltar para o meu plano. Você ainda consegue dar um DPzinho aí antes pra gente? A gente tá com negócio. Não, que negócio? Colar. Tá com colar. Tá, o colar leva esse negócio inteiro? Esse monte de 300 metros? Leva, não sei se o colar quiser. Não levar, ninguém leva. Não leva. Não leva porque não é poder de Deus, do nada vazio. Pode ser. Eu vou checar. Então, assim, a lança. Não... Lança rudimentar. Calma aí. Nada contra você, mas perto de Rond, você não fez uma lança muito boa. Que tal levar essa matéria-prima pra Rond e pedir pra Rond fazer? Levem. Eu acho que a gente vai conseguir montar esse metal. O castelo dele não era desse jeito. Nossa, você tem que entender assim, o teleporte rola, porque o teleporte é limitado por pessoas, não por objetos. Então, mas aquilo é uma... Eu tenho que gente, ver aqui. Gente, vocês estão esquecendo o seguinte, por mais que Rond seja um deus menor, eu acredito que ele não consiga moldar esse metal. Também simplesmente com o poder de um... Fogo normal. Mas quem disse fogo normal? Tem um normal. Tem um poder de fogo. Tá levar não sabemos se ele. Mas a gente vai deixar ele ser útil pra gente agora. Por que não? Sem nenhum auxílio, se ele sucumbiu igual o Calmir quase sucumbiu. Pois é, Calmir ele foi ao extremo propositalmente. Eu não posso usar. Se ele conseguia. Você acha que Round não iria ao extremo também? Eu acho que não. É uma matéria além da compreensão, mano. É uma matéria de criação primordial. Se alguém... O ponto é uma coisa antes da criação. Se alguém consegue fazer uma arma dessa porra, é Rond. Aí no futuro. O ponto é, como a Madena tinha essa espada? Onde quem moldou é? Isso? Rond. Só pode ser Rond. A espada dela não é moldada. É? É sim. É uma espada. É uma espada. Tinha um desenho de adulto. Eu sei. A Madena é minha personagem. Droga da espada. E onde ela conseguiu com a espada? Quem deu aqui pra ela? Porque toda hora volta e ela tinha uma espada moldada disso. Exato. O buraco é mais baixo. Talvez seja a hora de visitar lá de novo. Não, é hora da gente ir atrás do Neron. Também. É hora da gente ir atrás do Garlic. Gente, vamos assim, vamos levar isso aqui, deixa com o Rond, a gente vai no Neron. O Rond, aí tem o tempo que ele quiser fazer as armas que ele quiser. Com pensamento aqui. Rond, se caso nós utilizássemos essas pedras, estamos aqui, cada um utilizasse um elemento. Tem material muito comum. Mas aqui cada um tem um elemento forte em si. Mas só deixa ele. Pois eu tenho. Eu consigo controlar ele. Ele despedreou o jogo? Entre aspas, o fogo. Hã? Ele despedreou o jogo? É que nós só temos Murin. Se que eu deixo ele estar no fato. Cada um aqui, um segmento forte, de certa forma, eu tenho um poder, de certa forma, elemental. Eu pedi pro Rond mandando mensagem. Seu poder pra ele pegar elemental material. Seria a terra. O Criel, provavelmente, o vento. Celerim, eletricidade. Tem um coração. Tem um coração. Então, imagino que seja radiante. Que é um poder divino. Seria luz. Mas se é poder divino, não. O da Lux. O nome da sua personagem? Kaline. Da Kaline nós não sabemos ainda. Se nós judirmos, pegamos essas pedras e incumbisse nas nossas armas. Funciona. Se sobrar para depois disso. A questão é poder assim. Poder maximizar o poder das nossas armas e podermos enfrentar essas criaturas. Nós só temos, acho que, 4 runas. Só poderíamos usar 5? Sim. Tá errado? Temos 5. Por menos, poderia, a Kaline poderia usar uma de água. Interessante. Ô, calma aí. A gente entregou pra você agora qual pedra? De fogo. O quê? Fogo e água, né? Fogo e água. Onde tá a pedra do vento? O próprio? Não entendi. É. Mas acredito que depois dessa utilização pedra do da pedra... Pedra do vento. Deve ter algum celestial. Está com lenda. Não. É verdade. Não. Pessoal, o Murno me alertou de uma coisa. Acabamos de usar a pedra. Vai atrair o celestial. Droga. Fomos imprudentes. Vamos sair daqui o mais rápido possível. É verdade, Mur. Mur acabou de levantar um faixa. Duas inspirações. O celestial aqui? Sim, vamos sair daqui. Eu acho que eu tenho uma. Que alguém tá sem inspiração aí. Acumula. Acumula. Já é. Menos talvez que você não queira. Na minha época, não acumulava. Bom, agora acumula. Olha, acumulava assim, tá? Mais um hoje. Alexia, acho que então a gente vai precisar mais de você. Já prendi você há muito tempo aqui, já. Foi de... Ela só tava de expectativa. Expectaduras. Cúbicos. Ah, tem? Se tiver, dá pra... Eu vou voltar pra aquele lugar de dor. Ah, não, tem mais. Não vai. Eu mesmo vou te levar pra um lugar. Ele vai te comer. Não sabia. Não, eu fui ver isso agora. Lembra, você permite a entrada dessa pessoa de coração bom no seu reino? Coração bom não é tão bom assim. Conhece uma pessoa que poderia te ajudar. Ele não responde. Ela tá cuidando do bebê, né? Tá cuidando do bebê. Deu trabalho com o bebê. Ele ficou com um dos devotos dela, um bebê. Sim, olha, agora mandou um monte de devotos. Sim, sim. Mas vocês não têm comunicação direta com Lena, só com Calmir. Não, não importa, eu falo. Se eles estão olhando pra gente, eles vão ouvir. Calmir. Então, os deuses não conseguem ver vocês. É. Calmir. Só pra ouvir. Nem ouvir. Calmir. Eles não conseguem me ver, não é? Você consegue se comunicar com Lena? Mas não, é uma área, é uma área. Tem que usar o Calmir. E vocês estão conectados por correntes e tudo mais. Eu vou ter que... Mas você tá fudido, Calmir. Você consegue conversar com Lena? Sim. Passa uma mensagem. Você poderia, por favor, pedir com que Lena viesse até nós? E trazendo a pedra. Sim. Não! Eu sei alguém. A gente já vai atrair já. Eu já ouvi falar de alguém que já montou esse negócio. Quem? Alguém que chama... Eu tenho um pedido, pessoal, pra fazer. Nigaka. Sei que é uma exceção tanto quanto diferente, mas... Não sei quem é. Eu gostaria que ela não retornasse para o reino de Megalok. Uma pessoa com o coração dela não deve ficar sendo torturada lá. Se você puder mexer os pauzinhos, depois a gente acerta com o Megalok. Depois que isso tiver tudo tinha resolvido. Eu vou conversar com a tigrinha. Depois a gente dá um dinossauro de presente. Mas eu tenho que mandar ela de volta. Mas eu não quero que ela volte pro reino de Megalok. Ela nos ajudou. Vocês estão exaurindo todas as minhas energias. Calma. O que vocês querem, Megalok? Vixe, Maria! A gente vai resolver agora. Ele apareceu ou tá falando? Ele apareceu, tá aí. Brotou, eita! Fudeu! Apareceram mais daquelas coisas. Morreram. Sim, tem uma presas para mim. Dou uns passos fora, assim. Isso, nós queremos fazer uma troca. Você pode levar um pedaço desse pela alma dessa moça. Boa, Celene. Ela não é moeda de barganha. Não, o bicho que é. O bicho mas, é. Ela não. Ela seria bem, mas, ela vai ser a recompensa. É verdade. Assim. Inverti um pouco o negócio. Ô, Jeff, só pra... É que acho que você não viu. Eu mandei mensagem pro Rondi. O Rondi. Ok. Pra falar da pedra pra ele vir buscar. Rondi? É. Tá. É... Helena, você me empresta a pedra do vento? Não acredito. Que seria eu não tô com ela fazer isso. Ele é o Ina que ficou. Ô, oh, caralho. Você acha que ele vai chegar? Vai deixar a Ronda com a pedra, montando o bagulho, vai buscar o negócio pedra, vai estar lá. Enfim. Alguém precisou de um celestial morto. Eu quero ter sinal. Você pede pra me entregar a pedra por algum jeito? Não precisa ser agora que você tá cansadinho. Você deixa ele atraído pelos poderes da pedra, mano. O que vocês pretendem fazer com isso? Bom, eu quero testar, porque... Eles querem dar mais poder a eles mesmos. Levar a pedra. Se lutar contra o celestial, vai desaparecer. Não sei, ué. É mais ou menos o que você fez aqui. Já pensou só se que você nas armas deles. A pedra só na sua arma, bem, você vai ser um sonar com volante para os celestiais? Você está preparado para lidar com outro? Onde está o amuleto que eu lhes dei? Para nos comunicarmos. Aqui. Eu tenho um? Eu não tenho, mas não sei. Todos têm. Calmir ergue a mão. A mão dele brilha, seus amuletos brilham. Calmir. Calmir. Fica mais cansado. Deixa eu descansar. Uma última coisa. Agora isso permite que você se comunique com todos os 22, 23. Calmir, só uma coisa. No seu plano tem quantas almas? Nenhuma agora. No plano de Wina tem quantas? Tem uma também. Eu não faço ideia. Wina, seu plano tem quantas almas? Vai virar a festa da uva isso. Potência de 10. Festa da salsicha. Tá. Eu prefiro que os celestiais venham atrás da gente do que num plano que tenha potência de 10 pra matar todo mundo que tá lá. Já foram. Não, mas já foram, mas matou. Se assim, se esses pedras vão atrair, eu acho que é melhor atrair pra gente do que pra destruir um plano de uma divindade que vai fazer muito mais falta do que a gente, que ainda não é descartável. Mas eu não sou descartável. Se você é descartável, com as pedras, pensa uma coisa. Nós conseguimos. O que a gente vai fazer agora? Então é uma pergunta, não é retórica. A gente vai ajudar a Helena. Não é essa outra. Helena também é sua mãe? É porque ele falou, os humanos gostam de repetir nomes. Faz sentido. Nossa. Porque assim, não faz sentido a gente ser um chamariz de celestial se a gente vai fazer coisas pra ajudar outras pessoas. Se nós formos ficar em um local inabitado, né? Sem fazer nada. Seja um lugar bom, acho super, fazer acho isso. Super plausível a gente ficar lá, chamariz de então vamos esses fazer caras e pau neles. Hã? Tá, não, resolveremos isso em seguindo, pegaremos todas as runas e vamos pra um lugar. Sim. Afastado para poder inabitado atrair para todos esses os celestiais para podermos fazer destruir o máximo possível. Só uma dúvida: a caverna de Heron é no meio de Valcária? Fazia parte de não. Você. Não sei onde é. É no meio de Giluc. Não, Giluc não é. É perto da União Púrpura. Ah, União Púrpura? Tudo legal. Caguei! Vamos fazer os celestiais para lá e tudo? Não vai ter opção. Que filho da puta, você deve dar mais valores a que filha da puta. As vidas da União Púrpura, meu caro. Mas aí como que a gente vai matar ela? Ah, vou levar os caras pra glória, vai mano. Vai ser uma surpresa todo a gente estando pra eles. É um lugar afastado, que já tá devastado os orcs lá. Pronto. Meu Deus. Vamos para o deserto. Como vocês não têm foco. Há pessoas no deserto também, inclusive embaixo deles. Não, mas bem no meio do deserto. Mas isso é outro caso, depois nós vamos ver. Será mais fácil nós procurarmos outro um plano. Acho que vocês já podem ir, já lidamos com todas as ações. E como que ficou? Calma aí, qual lugar você acha melhor? É, chegou o Caledranok e depois morreu assim. Não, chegou o Megalok. É, Megalok. Caledranok não. Megalok vai no pedaço que Calmir tinha arrancado, né? Pega aquilo como de suas múltiplas bocarras. Fiquem com essa imprestável. Pronto, desaparece com aquilo. Helena, leva. Pronto, você é teu. Bom, agora você tá livre. Eu disse, não precisa confiar em mim. Você ligou, você é louco. Você tá Helena livre. Olha pra ela e fala, você vai ser uma menina boazinha tá agora? Contra um dos celestiais, sabe? Alexia só baixa a cabeça e você sente a tristeza dela. Sim, e as duas lágrimas solitárias correndo. Matamos eles. Não vai ter interesse nenhum. Não tem lágrima azul. Ficar com isso. Mas se a gente ganhar, ele vai ter um interesse muito grande nisso. Eu não queria falar nada, gente. Se a gente ganhar, a gente já sabe como lidar com isso. Ó, gente. Complicadíssimo. Vamos focar assim. Se a gente consegue derrotar o Nato e o Vazio, a gente consegue derrotar o Megalok. Exatamente. Meu cara, se alguém vai derrotar o Nato e o Vazio, eu imagino que seja os 20, quando eles estiverem com todos os presentes deles. Não, presente não, inútil. Não a gente. O presente inútil. Presentes. Não, o presente é pra o mundo não colapsar. É, o mundo já deu uma pausadinha. É, eu só tô conversando com o céu pra ver se eu vejo alguma coisa. Imagino que não, imagino que eles sejam melhores que a gente. Ah, não sei. Tudo escuro. Não, eles são deuses. Mas eles são céu tá todo escuro. Peraí, a gente foi criado por eles. Pera. Calmir tá aqui ainda? Não, teoricamente. Calmir. Teoricamente sim. Mas você ele vai levar pedra? Preto ou fogo? Nublado? O céu tá preto. E o sol brilha no céu. O pedra tá com você. Pedra do fogo. Vai com o Calmir? A pedra ou vai com você? Pergunta, calma, o senhor vai levar a pedra? Sabe, pois ele acabou de usar uma pedra. Acredito que se ele for pro plano dele, o Celestial vai atrás dele. Eu acho melhor ele ficar com a pedra. O Celestial ir atrás dele? Sim. É quando... O que você responde vai definir uma coisa importante aqui. Se você falar que é melhor pedra de fogo com a gente, não tem problema, apoio, eu pego pedra de vento e já vou testando, inclusive, já ver se funciona com arco. Não é porque assim, vai se chamar isso, você já chama isso mesmo, né? Não, não é bem assim. Eles devem rastrear no momento que foi usado. Eu prefiro depois preservar o deus, um não. Deus não que já sentido, está porque quase... Porque as pedras daqui não estavam sendo usadas e elas foram rastreadas. Eu prefiro preservar a vida de Calmir, porque ele já tá quase morrendo, porque ele tá de exaustão. Tá ótimo. Você deixar a pedra no cara e trazer um celestial pra lá e ele... A gente tá na mesma página, você não tá entendendo aqui. Pera aí. E sim, eles não rastrearam as pedras? Eles vieram pra cá por quê, então? Porque eu usei um item do deus. Isso é uma criação deles. É mais fácil usar a rastrear a criação de deus. Bom, porque a pedra é mais... Se a gente continuar aqui, a gente vai comprovar uma das teorias. Se a gente sair também, vai sair na gaveta do Reinaldo. Sério, nem existe mais isso. A gente compra. A série era em Valcário. É em Valcário ainda. A gente tem um bardo, ele vai escrever de novo a gaveta. Bem, ai, por favor, Murray, entrega a pedra pra ele. Estou partindo para meu plano. Devastado e vazio. Depois melhora. Fica tranquilo. Vou limpar aquelas carcaças de devoradores de mente de lá. Você assim. Prefere ficar com isso, Calmir? Carcaça de devoradores de mente? Sim. Por que tem carcaça de devoradores de mente? Invadiram também lá? Se você ficar com a pedra. Eles entraram lá. Eles atraíram desses pra... Você sabe do devorador de mentes? Sei, o doido. Tô sabendo. Sim. Não sei se... Eles ele tem, ele invadiu meu plano. Pedra, por precaução, eu tirei todos de lá e ele veio para o plano de tenebra. Certo. E você matou todos os que estavam lá, então? Não. Você saiu de lá. Quando o Celestial, quando a cria do nada, do vazio, invadiu meu plano através do bolsão de nulificação e eu fui pra lá pra combatê-lo, meu plano estava cheio de carcaças devoradoras de mentes mortos. Não fui eu que fiz aquilo. Só mais nos avise caso algum Celestial apareça no seu plano. Vocês serão comunicados. Então vamos, não perderemos mais tempo. Vou partir. Não vou responder nada da pedra, não. Vocês que decidem. Só, uma última questão, Calmir. Você melhorou esse escolar aqui pra todos os deuses ou todos os deuses maiores? Os 23 podem ouvi-los. Mas por que não destruiu? Dá uma amplificadinha pra pegar o deus menor também. Ligar o quê? O deus menor. A gente quer falar com o Ronde. Eu já falei com ele. Ele já mandou mensagem pro Ronde. Ele já respondeu pra você. O que ele respondeu? A resposta de... Qual foi a pergunta? Ele teve um material em comum, talvez possa ser forjado por ele. Porque ele vai ficar completamente semelhante ao devorador de mentes que ele mandou. Mande sua localização. Mandou. Giluk. Mandou sua informação. Cratera de Giluk. Bom, como você falou, a gente quer conversar com o Ron também, mas parece aquele gigante de quatro braços. O que você quer falar comigo? Você consegue fazer arma disso? Por Calmir? Calmir tentou! Não viu? Isto é um cadáver. É. Porque se ele tinha poder. Ele é um construto de matéria primordial. Oh. Se for um metal, eu poderei forjá-lo. A gente acha que não é metal, Rondi. E ela virou uma cria do vazio. Vai com as ferramentas, ele começa a bater. E não faz nada. A gente aconselha usar aquela pedra de fogo pra esquentar. Foi o que o Calmir fez. Traz a pedra de fogo pra ele. Vai. Bom, advertimos que há consequências. Calmir usou 10 segundos e caiu. Olha o estado do seu... cronômetro. Tem que ser dosado. Como uma arma deve ser feita? Dosada. E pode atrair perigos também. Fique ciente disso. Amor, eu sei se essa pessoa é Jarton. Que pessoa? Essa aqui. Esse não. Nome estranho. Não se sabe de onde é. Tem um nome estranho aqui. Ungaka. Como é que é? Ungaka. Ungaka deve ser da África. É não da... é daqui então. É da... é da África. Tem nome de jogador de futebol. Onde que seria a África aqui em Jarton? Onde olha pra pedra, olha pra aquilo. E é onde ele começa a arder em chamas. Ele vai com as ferramentas e começa a cortar pedaços do negócio. Tira, né? E aí ele volta, meio cambaleando. Posso ficar com isso? Pode. Parece que você é muito conhecido, familiar com esse material? Já trabalhou com isso antes? Não. Ronde, só uma coisa. Estou ansioso para começar os trabalhos. Ronde, eu senti. Existe a possibilidade de, por você ter usado a pedra, atrair mais desses. Então, assim, o que você acha? Ótimo. O que você acha de trabalhar? O que você acha de trabalhar em conjunto? Assim, como que tá a sua cidade? Construiu? Sim. Você quer destruir de novo? Não. Que tal ir pro reino de Calmir, que já tá vazio? Ele tá destruído. Calmir, olha. Que se aparecer um bicho lá, vai ter menos estrago na sua cidade, né? Essa criatura é um celestial. O que você acha, Calmir? O Calmir não foi embora ainda? Não, tá aí ainda. Onde? Só pra sua curiosidade, pra te alertar. Isso é um celestial. Muito forte. Não você sei pode que atrair é mais deles. O Calmir, atualiza ele. Pra falar a verdade, são celestiais sombrios. Se é um deus menor, é do vô. Hã? Não é um deus menor, então é do vô dele, isso. Mais ou menos. Ele olha pra Calmir. Pai dos anões. Calmir olha pra ele. Levarei a sua forja. Deus das armas. Pra mim fechou, pra vocês fechou? Ele faz assim, metade do universo é extinta, não quer dizer. Okay, Calmir e Ronda desaparecem junto com a pedra de fogo. Ok. Se aparecer agora, gente lá. Junto com a pedra bêbada. Se livraram da pedra. Na comunicação eu passo pra eles, então, se eles conhecerem, já que são deuses, sei lá. Se a pessoa tiver em Arton, que ela já forjou esse metal. Ok. Pode ser que vamos agora pra eles. Vamos lá! Pra onde agora? Eu acho que a gente vai. Ah, é a pipoca agora pra ver o combate. Vamos mesmo. E agora? Pra onde? Neron. Que nível de Neron? Vamos lá. Tava pensando em usar a pedra pra atrair um desses bichos. Aqui é o Tano, que nem até PF. Pra que eu não tô esperando o Om. Tô esperando o Om. Bem, vê onde ele tá. Por que não? Ele não pode fazer magia? Meninos, o item não... Ah, tá. Meninos, vê onde tá a moça e teleporta a gente pra lá, por favor. Ok, vamos ver se ela andou. Veja se você conhece ela, vê se ela mudou. Eu não posso trazer ela aqui? Eu tô vendo por não. Por cortar? Não, de novo. Ah, muito gostoso. Isso é de graça. Heróis de hoje em dia, né? Preguiçosos, né? Não tem mais tanto dinheiro rolando. Né? Peraí. Tá vendo ela, na caverna do Neron. Sim, dou uma olhada. A gente deve ter usado ele. Pode ir mais a fundo, né? Pra ver se eu encontro ele. Qualquer momento da história pode encontrar a pedra. Ele? De canto, se eu encontro. Sentado na pedra trono dele. Vamos achar ela daqui a 3 dias. Onde outrora ele ficava acorrentado. Você sabe que isso você vai se perder na linha do tempo. Né? Numa mão seu chicote, na outra sua espada. Beleza. Mas eu... Não, porque pra ele não vai ter passado 3 dias. Quer fazer no micro-ondas? Eu nunca fiz, mas... Como que faz no micro-ondas? Eu também não sei. Ela está lá. Vou dar uma aula pra vocês. Ele está sentado... Você põe e liga. Vou pegar um pipocão aqui. Com suas duas armas. Um copo aqui. Aqui corta e aqui prende? Isso. Acredito que ele esteja ansioso para esse combate como eu também estou. Há tempo, só venho querendo resolver isso. Eu não sei se ansioso é a palavra certa. Ele já pode estar por aqui um faz tempo, deve estar entediado. Também. Nós resolveremos isso agora. Se ele estiver entediado, é melhor ainda. Ele estará prepotente e não raciocinará direito. Então vamos, não perderemos mais tempo. Perderemos por quê? Olha o mestre voltar. O ícone tá se rodando, ó, no espelho. Tá um círculo de fãs. Tá carregando. Apareceu uma exclamação amarela no sinal da internet. Vai, ô bosta. Ai, cara. Fora de comunicação. Tá essas barrinhas, né? Fogo mesmo. Buscando. O fogo é mais gostoso, que bom. No fogo demora pra mim. Não demora nada, é rapidinho, mano. Vamos preparar aqui, porque a brincadeira vai ser legal. Ó, quem decidiu, Carpa? Isso é uma coisa entre você e ele, então a gente vai só assistir. Eu não tenho nem escola. É. Claro que você tem. Você faz assim, pode cantar. Você não é bardo, você cara. Pode animar a festa. É. Bardo os tambores, por favor, né? Faz um tum, tum, tum. Tá na inspiração. Mas você sabe tocar nem instrumento ainda? Eu sei. Então toca. Faz o tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Aí dá um contorno pra cada um e acabou. Faz a trilha sonora da luta. A sonora inicial e depois faz a trilha sonora final. Eu posso usar magia, mas cada magia é XD10 e os inimigos da magia que eu tomo de dano. E vai. Pode ficar tranquilo, Selene. Não quero que ninguém de vocês se envolva nesse combate. Considerando 4,5. 5,5 a média da D10. Só pediria que vocês se envolvam caso aconteça o pior. Não, caso eu morra. Na verdade é isso. Caso seja morrendo. Oi? Caso seja morrendo, vocês interferem. Isso é trapaça, eu gosto de trapaça. Eu acho que demônio também. Aqui, vai transbordar tudo. Tá? Eu joguei um pouco de azeite. Poderia ser sem nada, poderia ser com água. De qualquer forma funciona. Olha, essa música aqui, ó. Aqui, ó. Vou dar um contagem pra cada um e falar, vai, luta. E uma fichinha branca. Quando vocês estiverem precisando de ajuda, vocês usam a fichinha branca. Não, não, fichinha branca. Quem morreu faz uma ficha nova. Não, tô, tipo, toma. Uma espada pra você, tipo uma espada assim, pra você e uma fichinha branca que é ajuda e ajuda. Não, me tira uma dúvida. Se o Neron ganhar, ele vai entrar no suco. É a porta, tem que ter um demônio no grupo. Ó, tá, tá Neron aqui, tá ele aqui. A gente faz as correntes aqui em volta. Aí tem que vir até a ponta da corrente e bater na mãozinha lá. Aí a gente entra e ele sai. O que é lutar livre? Isso? Pega a cadeira, pega a cadeira! Continua. Posso entrar com o martelo? É. Ai, cara, esqueci o nome. WWA. WWA. WWA. É banheiro, cara. Você quiser fazer uma parada. Não, é descer. Esse é o melhor descer. Não, vou por menos agora. Voltei, passou perto. Viu como é que é? Aí pus lá dentro do micro-ondas e sumiu, cara. É. Aí vai, deixa estourando, na hora que parar de estourar. A hora que você começar a sentir cheiro de queimado... Já passou do ponto. Devido à quantidade de pipoca, né? Começou a vir aquele cheiro de... Você para. Não tem que esse cheiro de queimado. Aí você vê ela tem 2, 3 mil. Não, ela queima. Se começar a sair o cheirinho de queimado, você deixar, ela começa a queimar. Não dá nada. Quem diria, né? Dá nada, ficou horrível. Se começar a queimar, você deixar, ela queima. Sabe isso? Termo dinâmica. Sabe o que é isso? Tomar o seu suco. Bora! Vocês mataram o suco já? O combate sei, da. Que porta. Tanto tava sendo esperado, velho. E a hora desses bagulhos chegar. Ok, o que vocês fazem agora? Ele viu o Pena falou que é a mesma caverna. Então a gente vai teleportar pra caverna. Dentro da caverna, em cima da caverna, na entrada da caverna. Um pouco você antes. Viu da caverna? Você eles viu estão viu, dentro né? Da caverna, no fundo da caverna. Você viu? Então eu quero no ponto mais longe do que ele viu, que seria o começo da caverna. Chamado de um pouco antes. Não, porque eu não sei onde eu consigo como a entrada da caverna. Então, mas eu não sei onde a caverna é, eu não sei como, onde a entrada dela é. Então eu vou... Eu acho que eu saberia mais ou menos, porque eu já não saberia a locação. É só usar a porra do colar, caralho. Não, a gente, ele foi e viu a mãe dele, mas... Então, aí vai usar o colar e teleporta todo mundo. Sim, mas é exatamente, em que ponto? Então, ele falou um pouco antes, conhecido como entrar na caverna. Mas um pouco antes do quê? É o que ele quer saber. Tá, é pro final do fundo da caverna. Onde fica essa caverna? O Celerim não sabe. Ah, mas o que tem o Celerim? Ele... É o Celerim que tá com o colar pra teleportar, mas ele não pode ele colocar ele no teleporte? Pode. Então. Pode, tipo... Muri transporta, então? O colar me dá esse poder, eu transporto. Sim, em qualquer vai? Coisa. Pode ser. A hora que ele tenta transportar, eu tiro o colar pro seu dedo. Não vou deixar com o Nero esse colar, não. Não, eu devolvo pra você. Chega. Justamente. Só pra dar o TP. Só. É, só pra dar o TP. Porque você eu já conheço o local. Você quer ir na entradinha da caverna? É, um pouquinho antes que eu vou dar uma fala pro pessoal. Certo. Na verdade, antes de teleportar, eu vou falar uma coisa cheirinho pra galera, mano. Já queimou? Gostoso. Escuta o cheiro. Já tá cheirando frango. Escuta o cheiro. Tá mesmo. Tá. Cheirando frango. Caralho. É pipoca que bom. Tá, só que Murin pega o colar, mentaliza a imagem da caverna da mãe dele. Assim, vocês são teletransportados pra lá. Quem veio primeiro? É, agora tem que falar com todo mundo. Caralho. Quem foi o frango com milho? Vocês são todos teletransportados pra entrada da caverna. Kaline! Você tá? Tô Kaline. Perguntei onde, não com quem. Você mesmo. Nossa, tá parecendo muito frango. Frango não. Na panela. Parece não. É porque milho é comida de frango. E a Matrix, ela acha que sabe o gosto do frango, mas não, ela só sabe o gosto do verdade. Milho. Verdade. E é o que faz a papinha que dá pra gente comer. Mas era do milho. Olha lá, pipoca, é sabor de genérico. Milho. Não, mas... Sabor era milho. Sabor era milho. Eu sei que era de milho, mas não tem... Sabor festa junina. Não é pipoca de micro-ondas que tem sabor. Mas as é milho de pipoca de milho, pipoca de milho, não fizeram pra ter sabor? Não, claro que não. Ah, não sei. Faz muito tempo que eu não como pipoca de milho. Não. É um saquinho de plástico com milho lá dentro, só. Às vezes achava que a tecnologia tinha avançado. Um dia eu tentei fazer milho com como isso. Não, a tecnologia até avançou, mas não tem interesse mercadológico. Eles fizeram pra micro-ondas, assim. Então. Aham. Que aí é os bagulho de... Que só dá câncer, só, né? Mas é um tablete, o negócio de micro-ondas. É estranho. Eu gosto de pegar as doces pra micro-ondas. Parece um chocolate. Não, eu gosto. Coque salgado eu gosto assim, ó. Você fazendo um fogo. Só que o cheiro de fica agora tal, com sal, tal. Sazon, essas coisas, mano. A doce no micro-ondas é top, mano. Você tem que esperar depois 20 minutos depois que você fez pra comer, porque porque fica muito nossa, quente. O bafo já queima, né? Se eu conheço um cara que quase. Imagina que alguém enfrentou. Na verdade, o Calmir já enfrentou uma pipoca de micro-ondas. A gente chegou lá já, né? Vamos tirar o colar. Que colar que você tá tirando? Do Neron. É ele que vê no espelho. Ó, aqui está a entrada da caverna. Vocês veem o brilho de Asgard, né, ofuscado, né, apagado por aquela escuridão que o envolve. Agora atrás é de vocês. Vocês sem? O Neron. Ele tá rotando aqui? Mais ou menos aqui. É coisa errada. O Neron tá com dor de barriga? Eita. Deu certo aí? Com o coto contra a cabeça? É, você ia ficar sem microfone, sem câmera, sem tudo. Tira só esse microfone. Nossa, essa foto tá tudo feia. Mas eu consegui mais que pode dar foto. Foto tudo preta, aqui. Mano. Que é isso? Branco marrom? Não tirou o dedo da frente, né? Ó, tem um cheirinho de queimado aí mesmo. Ah, essa é tradicional de pipoca. Bom. Vocês aparecem nesse ponto aí que eu assinalei no mapa. À frente... A caverna, ela se expande. Vocês não sabem o quanto ela se expande para as laterais. A única coisa que vocês conseguem distinguir é que aqui, assim, ó, onde vocês conseguem enxergar, tem um imenso pilar, tá? A junção de uma estalactite e uma estalagmite, tá? Formando um pilarzão. Pilarzão que provavelmente seria o trono dele. É, se eu quebrar isso aí, a caverna pode desmoronar. É. Pera lá. Na verdade eu fiz na posição errada até o negócio. Tá um pouquinho mais pra trás, né? Quem o tem... pilar sumiu! É aqui. Senão a gente estaria vendo lá fora. Aqui. Certo. E Murin. Aqui é puxadinho. Você Murin. Sabe que atrás desse pilar, lá no fundo, tá o ser. Ou seja, nessa posição aqui, ó. Existe uma rocha. Uma rocha que já tá desgastada pelo tempo. E é nessa rocha que Neron ficava preso. Ficava. Verbo. Passado. Não estou aqui. Eu quero ser cavalo. Cadê nossas meninas? Você quer ser cavalo? Bom, Neymar ou pasta de urso? Pasta de urso? Exatamente. É. Mas traz até pra gente. É, né? Acho que o pata de urso virou pasta mesmo. O pasta de amendoim. Eu chamaria de vela, né? Mas uma pasta de amendoim. Mas não tem uma de amendoim, é vela. É a base de amendoim. Não. É a base de amendoim, caralho. É de amendoim. Mas existe no tela de pasta de amendoim. Essa é da hora, eu gosto de amendoim. Mas... Comi uma vez só, mano. Lá em... forte. Posicionem-se. Mano, sinceramente, eu tipo, não sentia. Sabe o que me lembra aqui, ó? Por incrível que pareça, lembra nozes, né? Lembra aqui de nozes. Não, é a Gemini. Lembra nozes. A Nutella eu comi poucas vezes, mas não sou muito fã de doce, não, mano. É muito enjoativo. Você não gosta de Nutella? Não. Na minha cama tem um pote de uma colher lá do lado. Nossa. Então, lembra Nutella? Que? Eu comprei esse digital com vontade de comer Nutella, comprei o potinho e tô comendo de colherada. O cara acorda 3 horas da manhã. Mas você comeu mais de 1 quilo. Você faz só isso com a Nutella? Só. Ok. Você sabe? Não sai da banheira aí. O Rafa não queria acordar pra vir no RPG. Eu peguei uma colher juntar e vi na boca dele. Falei, o açúcar vai acordar. Ou vai matar, né, de diabetes. Acordou. Tá. Murin. Oi. Vocês estão todos ali na entrada da caverna. Vocês ouvem um silêncio sepulcral na caverna. O gotejar de algumas gotículas d'água que se desprendem do teto, caindo no solo, está na pior, formando as estalactites e estalagmites. Licença, eu posso usar o fogo? Com certeza. É a lepra. Você vai fazer o quê, Rafa? Esquentar café. Ah, achei celerim. Eu acho que só no canto de lá, Rafa, você vai conseguir. Esse é muro? Qual? No de lá. É. Só não tá ruim. O que vocês fazem? No momento que vocês chegam... Ah... Cali, ele devolveu o colar. Devolvo o colar pra ele. Devolveu o colar. Sim. Abro a mão. acredito que vocês não deveriam passar daqui. Hã? Mas esse é um assunto. Liga. Só meu. Cuidado pra não tomar o dedo. Mas não quero envolver vocês. A gente queria assistir isso. A gente veio até aqui pra isso. Senão a gente pode ir pra outro lugar. Sempre que a Top falou isso. Eu tô falando. Então melhor. Eu disse, a gente tá aqui com você. Vocês podem se aproximar, mas peço para que não se intrometam. Eu falei, a gente tá aqui com você, mas essa luta é pessoal. Acredito que só se meta em causa aconteça o pior. Eu só vou interferir se sua mãe ou o Pata tiver em perigo. Porque eu sei que você é capaz. É uma pata de urso? Você já vai chegar agora. É a pata de urso coruja. Tá, errou o urso. Eu acho que não era mais pra esquentar o café. Peraí, tem que achar a mãe do... Muda o micro-ondas, velho. Com pipoca. Deixa eu me preparar. Jeff, já é explodido. Jeff, eu esqueci o micro-ondas. Coloca um pouquinho no copo. Olha! Ganhei um ponto herói. Não pode fazer isso? Você tem que saber pra onde eles tinham ido. Me coloca ali, eu vou ir voltar pra entrada da caverna. Tem remédio? Eu quero saber onde a gente tá. Achei sua mãe. A parte da minha mãe. Não, tá aqui, ó. Obrigado. Mais fácil, né? Tá no ar? É. Não, tá ali, tudo ali, ó. Não tá nota, né? Não, ó. Tá aqui, ó. Ali é só... Porque é só as... Ó, essa lag... Mas se tem desenhado, é mas tá lag tudo. É. Se desenhar é porque é importante. Não é importante. Na verdade foi o papel que determinou. Ela tá no meio, tá ligado? Não, tá no meio, foi mãe do Murto. O que é esse cara caído ali? É a mãe dele. É a mãe do Murto. Não é a mãe do Murto, porra nenhuma, não. E esse daqui é o pato de urso coruja. É. Pato de urso coruja. Na verdade esse grandão aí vai ser o Neron. Não, Neron. Não, Neron é esse demônio aqui, pô. Não, o Neron é maior que isso. Pronto. Ah, não tem um outro bichinho, um bonitinho pra ser o Neron. Não é o Neron aqui, ó. Não. Quer dizer, é o Bulhão. Aqui, ó, pronto. Aqui, ideia, aqui é o Neron. Uma ideia interessante, agora tem quatro braços. Aqui é o Neron. Caramba. O Neron é esse aqui, ó. Chega muito tarde. Certo, vamos lá. Eu vi mais o pata de urso. Eu começo a me aproximar. Vai se aproximando? Você começa a dar os primeiros passos. Vocês deixam ele na frente, vocês ficam juntos. É um serviço. A gente fica junto. Ele chega na frente, né? Ele quer quanto na frente? Ah, ficou uns 5 metros, vai. Eu fico no meio, porque esses primeiros Ferrari, eu coro ele e a... Você quer sozinho, ou você quer sozinho ou com uma ajudinha de 9 metros atrás? Porque olha, eu não queria falar, mas talvez a ajuda de servitrões seria bom. Não sei, se quiser... Se ele usar as artimanhas deles, eu uso as minhas. Não sei. Mas ela faz, acho que uma parada de pressão dela. Pois eu aprendi uns truques quando eu estava. Uma da Negro. Pois eu aprendi alguns truques para evitar os poderes dele. Achei que você queria uma luta honesta, não era usar truque? Para evitar as artimanhas. Ah, ele tem as artimanhas, eu tenho as minhas. Contra demônios não há. Morin, você vai lançando alguns passos, se afasta dos demais. E aí você escuta. Não, Morin! Não venha! É uma armadilha! A voz da sua mãe. A gente sabe que é uma armadilha. Não, Morin! Não vê! E a voz dela silencia. Não vê. Pirocada na boca, tá? Como tá fazendo um pouquinho de sal? Tá crua, né? Ah, tá. Como é que é o ambiente, Jeff? Tá um ambiente. Nunca cru, já. Vou pôr o menino e o Ian estourou. Caverna. É uma... é uma gruta. É uma gruta. É um ambiente úmido ali dentro. Sim. Certo? Aqui o Neron. Achei. Ah, é. Passou com o Gus. É um ambiente úmido. Úmido, porém é quente, abafado ali dentro. Tá? É, existem pequenos musgos crescendo ao redor de todo lugar. Que cuzão que faz isso no dragão toda vez? Não sei, não foi. Mas já tava assim. Não cheguei, já tava assim. Deram na época pro dragão. Achei. Esse é o hotel, né? Isso. Quando você chega ali onde você tá, amor, consegue ver isso aqui. Você já conhece tudo isso aqui. Faz isso. Aqui é onde tá o D6. É isso que eu quero. Okay. Encontrei com o meu, achei, né? Eu não achei, amigo. Você é Pedro Álvares Cabral. É. Achou, é seu. Achei, meu amigo. Tá sim. Você escuta a voz da sua mãe gritando e silenciando com uma frase incompleta. Tá, no momento que eu tô caminhando, escutando ela, a voz é normal. A hora que eu ouço o silenciar dela, eu vou me transformar num lobo demoníaco. Ok. Quando eu vou me transformar no novo, eu vou ativar o a aura infernal. Uhum. Então no meu campo, o corpo fica em chamas. Acho que não vai jantar contra ele. Então, eu quero soltar o ataque. Mas eu quero pra outra coisa, né? Tá, então eu consigo iluminar até 9 metros de mim. Aham. Uhum. Tá, como um negócio de iluminação. Ok. Então, se não tinha sombras no ambiente, agora vai ter sombras. Certo? Ok. E eu vou brincar, usar o passo das sombras. Usando o passo das sombras e o anel também. Ok. Não sei se o anel teria um blink, né? Tem, não. Você configurar? Tem. Então eu vou fazer isso pra poder... Missile step, tem? Tem? Ah, beleza. Pra poder, mais, tipo... Passo das sombras, porque o passo das sombras eu acho que só posso atrás da pessoa. 9 metros. E aumenta em 3 metros, você pode saltar o dobro da distância normal. Pra poder usar mais de uma vez, então uso o anel e o passo das sombras. É, sim, é. Não é não. Segunda habilidade, saltar em uma sombra para outra. É. Na escuridão total ou na penumbra. Ok. Ah, então eu não preciso, por enquanto, ativar o negócio. É na escuridão total. Você já deixou ativo, pode deixar, ué. Pode usar uma dessas? Então, por enquanto, Jeff, eu não vou usar o Aura Infernal por enquanto, tá? Certo. Porque eu achei que eu tinha que ter a... Que pode ser na escuridão total. Tem aura bem. É. Eu me teleporto a 18 metros no espaço de sombra. Não queima, pelo amor de Deus. E nisso eu observo como é que tá a situação em questão do pata de urso e minha mãe. Certo. Transporte da onde? Daqui pra onde? 18 metros. Tem que ir realmente escondido pra não dar uma impressão que eu tô na sombra, então eu fico escondido. Ele tá aqui assim, ó. Ok, só o nariz de fora. Por que ele foi na frente? Porque ele quer mudar sozinho. Não ocupar, você pode ver também. É? No escuridão ou na penumbra. Você ganhará vantagem no primeiro ataque corpo a corpo. Morim, você se teleporta pra essa alcova aqui. Dá uma ligeira espiada. Viu? O Jeff fala alcova também, não fala estacionamento. E aí você vê. Você vê o Neron, ele diante da pedra altar prisão dele. Sem as correntes. Chicote, espada. Um chicote de couro. Uma espada metálica na outra mão. Neron, ele tá emoldurado numa armadura. Inteiro. Emoldurado numa armadura. Você nunca tinha visto ele naquela armadura antes. Uma armadura inteira negra. Tem uma pedra na frente, porra. Tá coberto por metal. Você só vê o brilho dos olhos assim dele dentro do elmo. Ele à frente assim do altar. De um lado, o pata de urso. Do outro, a sua mãe. De um lado, o pata de urso. Do outro, a sua mãe. Filho, não olha agora. Sua mãe de joelhos. As mãos assim, em posição de oração. Pata de urso em pé, Eita. Com uma mão, como se estivesse ameaçando o Neron. E ambos são pedra. Eu posso só botar ele dentro do tal ou você não quer? O quê? Não. O quê? Bufar, eu bufar eu, mas não preciso. Tá gravado. Se você morrer, eu morro também e acho que eles também morrem. É só por isso. É, o jogo final se botar no corrente. Pro e aí, Murray, o que você faz? Neuron, ele tá parado. Ele já descobriu que é mentira. Você morreu. Vê assim, por trás do Elmo, os olhos dele, tá? Brilhando. E você sente, pelo olhar dele, que ele tá sorrindo. Eu saio do local que eu tô. Sai do local? Sim. Eu começo caminhando até ele. Vai caminhando até ele? Ele fica parado lá, estático. Como se tivesse à sua espera. Quando você tá a 3 metros dele, ele vira na sua direção. Olá, Murray. Olá. Finalmente nos encontramos. Não, mas eu vim até o seu encontro. Para poder de uma vez vamos acabar com isso. De quem ficará nesse mundo ou voltará para o seu próprio plano. Está apostando alto. Eu apostei muito alto até aqui. Não tenho mais o que perder. Espero que esteja preparado para a derrota. Sempre estou preparado. Mas não para a derrota, e sim para a vitória. Veremos. Ao contrário de você, que em outras, que outrora me enfrentava sem medo, sem armaduras, agora acredito que ficou com medo. Medo? Por estar protegido. Um tolo você é. Eu não tenho medo de você. Então por que não arranca essa armadura? Eu apenas estou brincando com você. Do mesmo jeito que eu estou. Por que não me enfrenta com a armadura? Acho que quem está com medo aqui é você. Eu não uso armadura. Ouçam todos! Murray tem medo de Neron. Eu não uso armaduras. Não preciso de armaduras. Mesmo? Tira a sua armadura pra botar ele pau pau com ele, então, Neron. Ele põe um chicote assim na mão esquerda, mesmo mão da espada. Aí ele vai até onde tá sua mãe de joelhos, põe a mão assim na cabeça da estátua, começa a apertar. Será que você não tem medo mesmo, Murray? Vai apertando, apertando, mas surgindo pequenas trincas assim no rosto. Tem cara de Kalili. Vamos lá, o que vai fazer? Não tô mostrando reação nenhuma pro que ele tá fazendo. Ele vai, ele dá uma esmagada, dá uma esmagada, dá uma esmagada, dá uma esmagada. E aí ele para. Tá com medo. Vai começar? Ou eu começo? Vamos começarmos. Quem dá o primeiro hit ganha. Então, então venha. E ele corre na sua direção pra te atacar. Ataque de oportunidade. Eu tava dando a chance, tava dando a chance pro meninão fazer o primeiro ataque, mas não quis. Ele é honrado, tá? Não, honrado. Falou isso da outra vez lá com outro cara. Ele deu o dash. Como reação do dash, fúria. Antes da jogar iniciativa. Reação do dash, fúria. Alguém vai interferir no combate? Não. Só se precisar. É, no combate não. Depende. A justiça depende vai interferir. Ou sim ou não, mano. Depende. 22 iniciativa. Pode acontecer coisas inesperadas. Pode aparecer uma bomba celestial descendo aí. Do nada, vocês vão ver a rua, né? Vou jogar a iniciativa do Neron aqui, ó. 22. Ação bônus. Oh, rapaz, desculpa, não foi ninguém. Não foi ainda. Esmaguei a estatuinha do Ciro. Quer que eu compre outra? Você acha? Foi o balde que faço outra. Não tem como, não. Só que iniciativa do Neron. Duvido tirar 20. Será que eu posso? Sei caralho? Lá. Não, não pode interferir no combate. Eu queria só. Vou gastar um e vou rerolar essa porra. Os dados estão me traindo. Já forcei e eu gastei o herói. Os inimigos iam ter desvantagem. Opa, aí sim, hein? Aí sim. O movimento é reduzido. Deu 24 a minha. Ganhei. É por 2. Tá. Qual que é o nome dessa música? Star Wars, porra. Eu não sei. Qual que é o nome dessa faixa? Eu procurei que é Tom Pink vs Spock. Tá lutando, velho. Você tá lutando. Tá no YouTube? No YouTube. Ah! Fala em mim, não é bom. Só porque agora eu sou protagonista, quer dizer que eu não posso comer imagina pipoca que também. Todo mundo aqui é aquela foto do Michael Jackson comendo pipoca. Meu, é bom. Você acha que o galinha era pra mim, se não fosse bom? Mano, tô querendo engordar. Nutritivo. Tá achando só que é tudo. Deve estar conversando 10 horas disso aí, Jeff. Por que você tá aqui? Tudo mídia. É tudo mi. Quando eu cheguei aqui, ó, era tudo mi, meu. Tá saindo som, hein? Não. Não. Armin de som. Eu tô vendo o pipoca estourando. Tá ouvindo? Manda aí, Carpão. Não ouvi, não. Não é teu nome dessa música vulgar, né? Não, dessa ser feita pro filho. Claro, será que é o Capitão Kirk e Fight Tame? É. É, boa. Capitão Kirk e Fight Tame. Vou colocar no YouTube e repeat. Caralho. A gente tá vindo comigo e já voltou lá. Olha, lingerie masculina. Ih, deu. O quê? Lingerie masculina. Deixa eu ver. Tá. Não, eu não tá ficar. Deixa eu ver, Rafa. Não, olha. Tô você acha já que nada? Ah, tô ótimo. Eu já vi melhor. Já sou pra você, Jack. A lilás, uma rendinha lilás. Gosto de lilás, gosto de azul também. Que foi? Quer usar lingerie masculina? Da hora. Gostou, quer usar. Murray, ele vai correndo na sua direção. Espada e chicote. Armados, prontos pra matar você. Ele vai correndo e para diante de você e te mede do alto a baixo. E fala: você primeiro. Cara, não, mãe, não, é mentira. Deve ter algum contra-ataque. Ele quer lutar só. Não, ele quer lutar sozinho. Pensar sozinho não, não precisa, tá, né? São bônus. Aqui com a sua vez. Não, não é okay. Só ação. Tá, ação bônus, aura infernal. Ok. É curar o Nero. Essa música tá muito boa. Vou ficar em volta. Eu vou dar uma parte nele. E vai diminuindo o espaço, né? Fechando. Todo mundo com espada, tá ligado? Do vazio aí. Vai dar ataque nele? Não, nem rola os dados. Quando você ergue o machado pra atacar, ele fala: tolo, eu quero fazê-lo sofrer. Desaparece da sua frente. Olha esse modelo de quanto. Tipo. Vocês estão aqui? Ele blicou. Quem que tá à frente? Família, vai comer. Não sei. Olha, eu colocou ele, tá disperso. Eu falei que eu tava aqui no canto, mas ele tá. Só juntou tudo. É. É, a gente não. Peraí, eu tenho uma dúvida que interessante. Olha essa boia de. E ataca o Grial. O que? Isso não fique na formação bola de fogo. Desvantagem. Isso, eu falei também. Desvantagem? Você tem que aproximar. De buenas. Olha que filho do demônio. Não, esse é. Ele é o demônio inteiro. É o filho, não é ele? Exato. O filho do demônio é ele. Puta, tá, essa às vezes abaixa o fogo pra do. Jack, quanto que ele tá de distância de mim nesse ponto? Ah, longe. 18 metros. Longe pra porra. Longe pra porra. Cadê a trena? Não, não, aí. Não. Tá, 3. 6, 9, 12. Tá com desvantagem no Grial. Espada. Ai! Queimou. Ainda bem que é com desvantagem, né? Tirou 20? Tirou, mas. 11, mano. Ah, 11. Vamos ver. Isso foi 1. Ok. Nossa, ok, nossa, beleza? Da. Dá... 19 com 10, 29. Caralho, em cima, 29. Beleza, segundo ataque. Chicotada no Grial. Agora é 31. Ah, lembra que você tinha. 31 agora? É, mas agora tá com normal, viu? Acertou o missão. Ah, então não é desvantagem? Não. Então vou rolar. Sobe 4, né? Hã? Sobe 4, sabe? Sobe tinha mais 8 porque tinha misturado. Mas só no primeiro agora. Filha da puta. 6. Errou. Agora acertei. Mais 18, 32. Sim. Por 1. Por 2, né? Porque é 1 e 4. Oi? Vai, deixa ele pagar. Cuidado, você pode pegar só por cá, por favor? Claro! Ô, Gia, tem de no muto aí? Desculpa a pergunta. Tem. Uma verdade, boa! Não, não, é que eu falei pra pegar, porque a situação sempre falou pra gente pegar a porção individual, pra não colocar tudo isso. Tem isso, não curte. Eu também quero um potinho. Acertei o Grell só com a espada, né? Aquela espada gigantesca. Ah, eu quero um potinho também. Eu coloquei em cima. Você não deu um potinho pra ele, gente? Você me deu quatro. Espada gigantesca, vai. Quarta você, Grell. Eu ia procurar mais. É do que isso daí? De sal. É só tá. Sal? É. Só que eu não tenho. 26 pontos de dano. Sal. Sal e... Não é, só sal. Eu tô dividindo com o... Só sério. Vamos lá, Guilherme. Vou abastecer. Não deixa de ser. Joga iniciativa, Jeff? Não, peraí, eu tenho mais ataques. Ah. Tem mais dois. Todo mundo rola iniciativa? Pode rolar, se vocês quiserem. Mas joga um solzinho. Acho que não. Mais dois ataques no Grial. Joguei minha iniciativa, tá? 33. Acertou. Não, obrigado, viu? Vamos ser cuzão. 26 de novo. Tá botando no seguro essa porra, hein? Nossa! Lembrei. Ele falou? Seguro. É que... Ele falou que é tchup, eu falei, não, obrigado. Ele tá falando no seguro. Vai? Só isso que ele faz. É, tô medo. Tá, ataque de um celestial. Tá, agora é minha vez, né? Sim. Tá. Depois os demais podem agir se quiserem rolar a iniciativa. Uhum. Eu rolei a minha, viu, Jeff? É. Eu gostaria que essa luta fosse só entre nós. Mas creio que vantagem, você não... Tem vantagem, não consigo honrar o seu próprio nome. A luta é entre nós. Não é mesmo? Aqui é um massacre. Então, faça o que você estava querendo fazer. Eu dou uma risadinha ali, Jeff, no canto. Eu concentro. Poder. Vou usar a âncora dimensional nele. Uhum. Tá. Então agora terei que mostrar um dos poderes que eu aprendi. Tendo o seu sangue no meu corpo. Não vai pegar, Gabriel? É. Ao final disso, serei eu que terei seu sangue em meu estômago. Tá, como eu sei o verdadeiro nome dele. Você vai comer? Antigamente ele vai fazer um teste de carisma com desvantagem. Qual que é o verdadeiro nome dele? Não é Nero? Não sei se ele tem um nome. Oi, meu nome não é Nero, eu sei. Um nome demoníaco. Depois eles usam um outro nome. É Nero, destruidor do fogo. Eu também vou evitar. Das negras, até isso com vocês. Do apocalipse. Ok. Tá. Então faça um teste de carisma pra ele. Sim, esse teste de carisma com desvantagem. Com desvantagem. É, calma. Só deixa eu calcular agora minha CD de... Passou. 16 mais 4. Eu acho que passou. Deve passou, mano. Nada mais 5 de carisma. 15 de dado. A carisma passou. Mais 5 deve ter passo. É você. É 20 aqui. Se fosse uma inteligência, poderia panela. Era 21. Carisma aqui. Então, ah, lá ele tirou 18 e... 16 dados, pô. 15, 15 aqui. É 21 meu CD. Vai, carisma. Deu 15 só no meu dado, eu passo folgado nisso. É um demônio, segundo carisma. É, pra ele o melhor é. Não, só que é contra o meu. É o melhor teste dele. É de você mesmo constituição. O demônio é carismático. É isso que ele quer dizer. Não, provavelmente ele deve ficar pra você. Você caiu no carisma dele no V1, só lembra disso? O cara é foda, o cara tem carisma. Bom, fala a crítica. Ok, mais alguma coisa, amor? Tá, agora eu vou brincar atrás dele, passo das sombras e vou atacar ele nas costas dele. Caramba, você tem esse monte de ação? Peraí, deixa eu ver se isso aqui é considerado ação. É ação, pra quando é magia. Tá, então provavelmente ele já teve um descanso curto, ou longo, tá a porra toda lá. Ele teve. Eu também, mas também teve. Não. Descanso curto pelo menos. Curto sim. Não. A gente não parou uma hora. Ô louco, velho, só que não ficou uma hora conversando lá com a porra do... Descanso curto. Conciliação, eu tenho certeza que ia ficar com um descanso curto. Descanso longo, né? Podem considerar que vocês tiveram um descanso curto, todos. Descanso curto ou longo. Ah, né? Difere pra toca. Corre pra ele também. Então os dois? Agora. Que bom, chega. Só descanso longo. Não, é curto também. Eu só não posso usar o poder da manopla. Só destrói a manopla. Ô Gui, passa, toca. Mas... Porra. Ô, pissoaca! Que? Comida errada. Eita! Eita, mano! É só na festa junina. Toca na festa junina. Caralho! Eu vou lá. Só porque é dentro de um país não pode ser assim, cara. Oferece pra ele. Dá um salve aí, por favor. Pode começar no centro e dar salve. Não é assim, ó, Nix. Ketchup, né, Marco? E aí? Pode atacar ainda? Eu vou atacar, peraí. Como isso vou potencializar o meu ataque em uma reunião de discussão infernal. Certo. Ketchup. Os demais me formem suas iniciativas. É. 38. Ah, rola 3, quer que eu role? Pessoal, dá. Olha o rolo. Nossa, com você tirei 18. 18. Pô, 20 natural. Carai. Então. 34. Ah, vai dar 30 alguma coisa. Já mostrou no 20 hoje. Quanto que esse é alguma coisa? Ai, 35, acho. Ô, Gé, você jogou um 18? 18 dourado, mas já meu segundo 20 hoje. Então, tá, tá. Pra mim, eu tirei 2. Você tem 37 de bom. 33, acerta? Você tirou quanto? 33. Tá certo. Você bateu? A minha deu 24. 38. Então, ó, vou jogar 2 de 8. Meu bom dele é bom. Ela funciona. 2 de 8. E a dele? Quando os de resguardo? Infernal. Mais. Quando a gravidez? 2. Mais 2 de 8 de dano de force. Não sei, já era uma TV. Ali é da casa pra ele dar um limão no cabelo de... da menina, mas. Mais um. Tá, posso jogar 3 de 6. 3 de 8. Deixa eu jogar com 5 infinitos e no máximo de... Ah, então pode atinar. Só pode atinar demora. Eu também não, eu tava vontade. Então eu vou usar 4 de 8 de dano de força e 2 de 8 de dano normal. Jogo fogo. Explode bola de fogo. Não dá uma decisão. Explode bola de fogo, vai lá. É demônio, tem imunidade aqui. Ah, então não compensa. Se eu tivesse com a pedra de lava, esse lava, esse fogo eu não teria. Da onde tá vindo esse fogo? Essa era a minha intenção, ele não deixou. Esse mesmo eu volto. Esse aqui eu volto. Não, não, não, não. Precisão mórfica. Precisão mórfica? Precisão mórfica. Precisão mórfica. Não sei. Não lembro. Isso. É o Epic Boom que eu peguei de algum livro da terceira edição. Ixi, não sei. Tá. Precisão mórfica. Não, eu também. 9 de dano normal. Você tem vantagem tripla. Mas... Então, mas é só parar com o comentário disso. Qualquer ataque 10, que deixe não seja força. 18. 18. Ah, não, 18 com 3, 21. 21 de dano de força e 9 de dano normal. Parece que tá roubando e prova, né? Não, acabou de vir mais isso. Tá, obrigado. Obrigado, tá. Ok. Segundo ataque. Confirmou. Segundo ataque ainda. Vai lá. Mesmo dados. Se for uma delícia, mas se os caras grudados, é os caras, né? Por isso que eu vou fazer de canjica. É a pior com a parede. Pipoca tinha que ver com o fio dental, né? 13. Vai ficar enroscando o fio, né? Fazer bem. Nossa, fazer bem da casada. Ah, mais 12 de dano de força e 13 de dano normal. Tem acompanhado Pokémon Sword and Shield. Ok. Acabou? Vocês viram onde ele tá? Beleza. Você se teletransporta atrás dele. Dispara seu machado nas costas dele com tudo. Desfere dois golpes certeiros. Você sente que você fere ele, mas não esguicha nenhuma gota de sangue sequer. E aí ele sorri. Tá diante de você, Griel. Sorri. Olha pra trás pra você, Murray, e fala: tolo. E teletransporta pra cá. Esparem-se! Olha que ele bate, eu sei que ele acertou, que machucaria. Eu olho pros dois pra ver se tem sangue escorrendo. Não. São estátuas. Tá. Bem apontado, bem observado. Se fizesse de novo, eu tô mandando. Inspiração pra você. Foi inspirado, é pipoca, é pipoca. Tô reclamando que não vai ter todos os pokémons. Bom. Ação lendária, ele teleportou lá pra trás. Agora tem ação lendária essa porra? Tem. Demônio. Certo. Segundo turno. Vocês vão agir ou vão deixar o Mori? Você falou alguma coisa antes de acabar meu turno, gritei espalhem-se. Ok, Mourinho grita, espalhem-se. O Neurônio se teleporta pra longe. São eles mesmo petrificados ou não? Tá até mais longe. Você consegue ver se eles têm alma, Top? Se a alma deles tá precisando ali ou se foi só uma estátua? Eu vou ver, na minha vez. Ele vem pra cá assim, ó. Se alguém tiver como aprisioná-lo, aprisione para ele não brincar. Por quê? E aqui vocês sabem que tem uma espécie de uma parede. Vocês veem que ele tá além de uma parede translúcida, transparente. Esse é o topo de magia. Peraí, deixa eu ver. Eu só posso dar um para ele mencionar agora, sabe, para ele não descanso curto. É, você é só mãe. Você acha? Bom, vamos para a ação. Se eu chegar perto, eu vou bater. Bem, estou mais preocupado que os outros dois, não quero nem saber desse demônio. Eu vou reduzir a velocidade do movimento dele. Eu vou esperar você então agir, Top. E aí, vocês vão agir ou não? Preparação, se ele chegar perto de mim, eu vou ter. Eu vou retardar minha ação pra junto com a da Top esse turno. Ok. Quando for minha vez, você fala. É um depois de você. Certo. Ah, é um depois de mim? É. Ah, então tá bom. Eu acho que 35 e 34, não foi? Uhum. Fala é, sério. Tá de boa. Fala sério pra nós. Vai atrasar por um. Porra, muito. Por um. Não tem problema. Ele olha pra cada um de vocês. Eu quero ver primeiro. Deixa eu ver, não dá pra ele me ver, só atrás da pedra. Já cansou? Eu tô sentado encostado na parede. Elfo! Matheus! Ah, vai lá, teste de quê? Sabedoria. Sabedoria! É carisma? Não, é sabedoria. Sabedoria. Eu tô dominando a mente, não estou possuindo o corpo. Ainda. Charme. Por isso que eu queria usar o âncora dimensional, mano. Ok. É... Ele pararia de brincar e não usaria charme. Ele é demônio, né? Ele é. Diabo, na verdade. Não, demônio mesmo. Ok, ali tu tá perto? Tá, né? Ela dá mais 7, né? Vou colocar uma pipoca. 30 já fica. 30? Ah, 30. Não, não tá pica, eu não quero. Eu vou parar aqui, senão eu quero jogar sal no negócio. Eu não tô esquecendo de forçar, né? Mas como eu tô com o quietinho aqui. Cadê o motozinho? Passou. Ele tenta entrar na sua mente, tenta dominar você, mas você consegue resistir ao poder dele. Ok. Você é a tua minha iniciativa? Você é o último. Sim. Só eles. Vão agir ou é o Mourin? Eu vou agir. Vai? Na minha vez. Mais alguém vai agir? Eu não sei. Eu vou esperar a Top, eu vou perder a minha. Top você, o que você faz? Eu uso o meu talento de dash pra vir parar aqui. Ok. Coloco a mão na mãe do muro e no pato pra ver se eu sinto se eles estão vivos. São pedra bruta. Mas... Eu conheço se é carne pra pedra, algum tipo de petrificação. Você é só uma estátua padrão. Você é só uma estátua padrão. De que forma você determinaria isso? Eu tenho a magia carne para pedra. Eu sei que a pessoa, o alvo, se transforma em pedra. Só que ele não morre, ele só vira pedra. Então a alma dele continua ali dentro. Então eu sei que ele tá ali. A alma continua lá dentro? A descrição da magia é essa. A pessoa não morre, ela só vira uma estátua. Ela não morre. Até ser revertido isso. Ou se realmente é só uma estátua pra enganar o muro. Entendeu? E eu sei o que é uma pedra. Né? É som de pedra. Tudo bem, mas eu sinto a alma deles lá dentro? Não. Não sente. alcança a alma do pato e da Lena. Uhum. Tento procurar a alma deles aqui pra mim. Aí dentro? Agora percepção. Vamos achar esse volume um pouquinho, né? Tá, deu 36 já. 36? Não, você não encontra a alma deles ali dentro. Não consegue localizá-los. Agora. Isso é mal. Isso é muito mal. O que foi, Toff? Eles não estão aqui. Como eles não estão aqui? Não consegui encontrar a alma deles. Eu não deve ter aprisionado a alma deles no lugar. Talvez eles estejam sob efeito de pornografia. Não, quem tá com o espelho? O perfeito consegue achar na pedra? Consegue. Joga aqui. Hã? Joga aqui. Eu tá pego aí. Ele tá com 34 mais do que isso. Você tá longe, vai não tá. Ele vai dar assim, ó. É, eu pego aí. Tá bom, tá aqui. Quantos metros dá daqui? Eu passo aonde? Até o Severino. Uns 12, aqui. Uns 8. Não precisa. Ei, caralho! Chegou na hora. Cai no morre, morre. Chegou, já senta e joga iniciativa. Tá. A gente achou que estava de resguardo. Por causa do único. Calma, filha de uma única. Único. É. É o primeiro e único dela. Tudo bom? O segundo filho vai se chamar Palius. Por quê? Uno. Fujão. Versão ladino, Fujão. Versão ladino. Acabou, Toff, sua vez? Já. Tá, depois da Toff. Seria Celina. Kaline. Não troca, não. É, desculpa. Vou até o Celina. Uma mistura de Ciel e com o espelho. Celine John. É, não! Eu quero ver nesse momento onde está a mãe do Murray. Celine John? No meio da lava. Eu esqueci que é do Jim. Não tá aqui, não. Que lava? Você vê um lugar cheio de lava. Eu amplio. Amplia. Só enxerga a virilha dela. É, diminui. Falei errado. Desamplia. Pior que ela falou e fez o gesto, né? É, mania. Não, desamplia. Mas ele não tem essa função. Eu quero um pouco. Ok. Ela não tá aqui, não. Isso aí é só pedra mesmo. Pode quebrar. Talvez ela esteja pra lá, então. É algum local que tem lava. Onde que é o lugar? Escuta ela falando isso? Algum lugar que tem lava, mas não sei se é aqui ou se é outro lugar. Venham buscá-la. Então já sei onde você colocou eles. Você teve a capacidade de levá-los pro seu plano? Boa noite. Evidente. Boa noite. Fala isso, medo! Parece então, que bom, está ficando mais inteligente. Bom, filha, casa, bom, é, hoje é? Ele não venderia arma. Vai, eu! Bom. Hoje é só leasing. Então, minha intuição estava certa. Ok. Você ainda precisa deles. E o que você fará? Te matarei. Venha. Para isso que estou aqui. Venha se tiver coragem. Está vendo essa barreira? Bom. Apenas uma fina camada de gelo. Bom, filho. Mas se você passar essa barreira, qualquer um que cruzar esta barreira irá morrer. Em outras palavras, esta é a barreira entre a vida e a morte para vocês. Pelo visto, essa barreira é entre o mundo vivo e o mundo inferno. Eu acredito que... Não existe inferno em Arton, amor. Plano infernal. Não existe um plano infernal em Arton. Isso é hora pra corrigir. Não, não existe um plano infernal. Se ele tá em algum plano de algum deus, em algum ou plano elemental do fogo, entendeu? Tá, o plano dele, o plano que ele costuma com o ar, ponto. Tem plano. Volta pro. Se for um mago, ele tem. Hã? Se ele for um mago, ele Se ele for um mago, ele cria, mas ele então, não tem um plano específico. Então, terão coragem de atravessar a barreira da vida e da morte? Peraí, você tá com medinho se escondendo, é isso? Olha, não. Eu não quero te... Vocês é que estão com medo, escondendo-se através de palavras. Olha, eu não quero te subestimar, mas a gente já enfrentou muita coisa pior. Então, sei lá, facilita pra gente. Ok. Você pera? Cara, estou a seu dispor. Vou usar um Detect Magic aí nessa magia. Nessa parede aí. Nessa parede? É. Não tem magia não. Ah, não tem magia não. A não ser que seja um campo de magia. É uma fina camada de gelo. Aí acho que não aparece se é magia. Vamos ver o que vocês vão responder. Eu jogo uma corrente na parede. Corrente de Andrômeda! Jogou a corrente, tilhaça, todo o gelo cai no chão. Eu acho que era pra passar, não pra destruir, então. E aí? Quem está com medo, então? Bom, jogou um negócio, 17. Vou atacar vocês. Ação lendária. Quanto? 16. Eu tenho ação lendária pra fazer, eu vou fazer ação lendária. Radinho mudou de lugar, né? Hoje nós trocamos. Eu esqueci atrás. Aqui é pra eu ficar de frente a frente com o mestre. E essa pulseirinha aí no seu braço? Graças a Deus. Eu fui no pronto-socorro. Foi de lip no hospital. Tomou chorinho. Sabe que é isso? Balada. Balada, filho. Era bom que você fosse. Ah, por isso que era em média de 24 horas. Era balada todo dia. É uma rave? É. Open Soro. Open Soro. Open Soro. Ai, caralho. Deixa eu gastar meu slot aqui, já tava esquecendo já. Mas ela assustou um pouco. Que coisa, que coisa. Você tá rosa. Com hoje ou... Rosa, claro. Tá com bem pink. Ou... Ela queria meia vermelha. Só que na cor da tabela de cores... Então, você fez isso? Fiz. Ele faz assim... Puxa você com a força. Não fiz. Get over! Não fiz. Tá. Faz um teste de força, Theon. Nossa, mano. Eu vou fazer um teste de carisma. 16. É teste de resistência, é isso? Não. Não. Deu um motor só. Deixa eu ver. Motorzinho. Não, 10 de força mesmo. 20. Uma habilidade. 20? Uhum. Desgraçado. 26. Ok, 36. Não, 26. Desculpa. Tô louco, a gente infartou aqui. 26. Mais 20? Traz o Theon na direção dele. Ah, ele tem carisma acima disso. Por reação posso tentar. Bem acima. Três, cara. Por reação posso tentar segurar? É, vou passar bem no. Bem no. Pode, muito. Pode. Pode. Ah, só vou segurar então. Primeiro você faz um teste de destreza pra agarrar ele. Agora que eu já fiz isso, você vai até mais de comer. Tá, vou usar uma inspiração. Podia pintar meu cabelo de rosa assim, claro, sabe? Não é tão bonito, né? É, vou lá primeiro, vai que eu passo, né? Eu faria no meu, mas. Pensa. Ah, vou jogar a inspiração. Homo. Se eu jogo o outro, seguro isso. Como é que é? Eu vou jogar com inspiração. Eu rerolo dois, só rerolo um outro pra ver o. Então, inspiração você usa antes de você se definir, antes de você jogar, fazer jogar. Fala de novo. É uma mão isso. Nem vai fazer você. É, fuder. E aí? Ah, vou jogar inspiração. Não, dá pra usar duas inspirações no meu turno. Tá ruim? Não, você vai ficar da hora. E aí, quanto deu? Eu nego já zoou e eu pra cara de seguro. Tô procurando uma ponta heróica aqui. Não, quanto deu o teste, é... caramba? Durante as 9. É. Aí ficou. Que ridículo, falhou. Falha. Vai gastar ponta heróica e rerolar? Ah, não. Vou pra continuar. Ok, então passa por você. Ele fica suspenso no ar indo em direção ao Neron. Neron vai trazendo ele bem devagarinho. Eu não posso tentar segurar, já que o outro não conseguiu. Não, porque você tá longe, né? Não, na verdade eu tô ali, é que não me moveram. Ela tá do lado de mim. É, eu tava perto do celeirinho, tá? Pra pegar o espelho. Então, não passa na sua linha de. Matar demônios. De reação. Eu falo pra ele, não tenho medo. Não posso dar um passinho? Matar demônios. O que vocês fizeram com aquela água da panela? Joguei fora. O Jeff deixou. O que tinha na água? Tava decantando? Nada, era só água, não precisava jogar fora. Guardasse algum lugar pra mim. Aí eu fiquei... Só de água você jogava de fora. Era água. Eu perdi só 5 litros de água. Foi falha minha. Que água pra mim? Tiii! Trim, trim, trim! Oito. Vai, criançada. Eu acredito em você que vai sair, vai. Nossa, que desespero que tu tá me dando. Fecha. Fecha. Bate na mão. Isso, fechou? Agora abaixo pra baixo. Ui! Vai! Não, não, não! Não, não, não, não, não, não. Essa bola fecha! Olha isso! Não, vertical. Não! Vertical. Seu Madruga, não está saindo ketchup, seu Madruga! Prende, ó! Ai, você tá com um lance de chakra. Tá bom, agora tem bolsa de 6. Só abre em cima aí pra não fazer caminho. Ai, caralho. E os caras tá formados. Graduação completa. Mas não de abrir ketchup, né? Imagina, o cara fez relações públicas. Não, mas eu posso ketchup, por favor? Eu tava falando. Nossa, cara, mesmo. Mano, eu quero fazer um vídeo desses aí. Ai, cara. Quero fazer uma sketch assim. Mano, vocês querem torcer esse frasquinho, velho? Não tem mais, mano. Tem sim, ó. É bastante. Bom. É só bater do jeito certo. Se você bater do jeito certo, sai muita coisa. Griel. Eu. Você vai agir? Que isso, velho? O bicho é o pé. Caralho! Não. Caralho. Cara, o que você quer dizer? Toffe. Peraí, aí. Desculpe. Kaline, você vai agir? Ah, já voltou o Theo. Já. Não. Ninguém fez nada, o Theo jogou a corrente, ele gastou a ação e puxou o Theo. Não, eu vou fazer uma ação sim. Vai? Vou bater nele. Vou jogar flecha. Tá. Pode. Jogar flecha. Tá. Tá. Tenta acertar. Duas flechas, né? Por favor, como é que não consigo. Gabriel, se você não sabe pedir lá, gente. Eu sempre uso o. Entendeu? Você não, qual que eu fiz agora? Já fiz o cara. Tem aí. 11 em um ataque e 18 no outro. Tá ruim. 18 é crítico pra mim. Ah, 11 no dado. É. Ah, tá. Mas eu pensei que era o bônus. Falei, tá ruim. 35. Acertou. Acertou? Então vamos lá. 58 mais 29. 57 mais 30, 87. 87 agora mais os dados aqui. 10, 1, 2, 3. Dá pra saber se é em outro plano, amor? Que ela tá? Mais 14? Mais 9. Mais 23. E quanto? 87 mais 23, 110. 110, Jeff. Dá, tá certa mesmo. Mas, Jé, se 110. Eu tiver em outro plano, dá pra eu ter encontrado o Kibia em outro plano. Se eu encontrei a Alexa... Não com esse resultado de teste. Ô, louco, 36. Baixo. É? Porra. Escolhi embaixo da cama. Tá indo no colchão. 40. Caralho. Arcana meu. Outro plano. Arcana meu é como, top, ó. Outro lá plano. Esse bom. Outro plano. Ela fez ficha já no 25, sabe? Já vi comprado, exato. Bicho. É, não, quando você monta a ficha assim é bem mais fácil. É. Ok. Tá, Gabriel. Dispara a flecha nele. Quantas flechas? Duas. Duas. Dispara as duas flechas dele, atinge ele, tá? E ele não esboça em ação. Parece que ele não tá sentindo dor. Mas as flechas ficam cravadas no corpo dele. Interessante. Teoricamente, do lado de lá ele tá morto, então não tem problema se você matar ele. O que ele tá fazendo comigo? Ele tá puxando. Puxando você, usando a força. Daqui a pouco ele vai virar você do ponto de cabeça e tirar seus pertences. Aí ele vai batendo no céu assim, ó. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês vão atravessar isso aqui ou vocês vão ficar... Eu atravessei ou não? Não, ainda não. Não chegou a minha vez ainda. Anda o 9 metros pra frente aí. Minha vez ainda não chegou. Eu tô fazendo uma pergunta em ouro, meu amor. Vocês vão atravessar isso aí ou vocês vão ficar aqui? Kaline. Eu vou atravessar atrás dele aonde ele for. Kaline, vai agir? Não, tô conversando com o pessoal em ouro. Bom, Gabriel ajuda a sua lendária. Tem mais um. Eu acho melhor que a gente vá. Tô trazendo o Theo mais 9 metros estão? Pra frente. Aonde os outros dois? Lendária? É em outro sim. Plano. Eu suspeitei. Joga o Theo mais 9 metros pra frente. Eu consigo saber que plano que é com os 40? 3 quadrados. 2, 3, 4. Plano dele. Na carinha do parece do ser o abismo. Bustão. Na boca do vidro, bustão ali. Pode ser um bolsão dimensional também. Um pouquinho menos. Aí. Vai provocar uma poção dimensional. Só me dá a poção dimensional. Dele. Uma dimensão própria. Dá pra teleportar pra lá? Dá. Pro poções próprios, uma vez que eu vi o lugar? Vocês conseguem. Só usar Demiplane, né? A gente consegue só por causa do colar. Ah, tá. O colar? Só por causa do colar. Não, se usar Demiplane, dá. Também. Mas se a gente quiser teleportar. Como que é em português, Brad? Se eu preciso também dá? Se vocês verem que tá em português, viagem planar? É, viagem planar. Por isso que eu não deixo ninguém. Não, você é pra criar. Não tá preparado. E tem dois bolinhos lá, viu, arrombar. Bom, e aí? E eu me espalho, então. Kaline, bom, tá, Kaline tá conversando. Ah, o Neron puxou o Theo mais 9 metros pra frente. Não, ah, mais 9 metros, você não vai bater em ninguém? Não, eu tô levando lendária. Vou bater só no Theo, só. É que eu achei que com a ação lendária ele ia bater no Theo, não puxar mais 9 metros. Não, vou puxar ele mais 9 metros, vou bater só nele ali de pertinho. Ah, tá. Bem, vocês querem ir pro plano? É mais fácil que vai dois só lá, pega e sai fora. Eu acho que não vai ser tão fácil assim. Com quem dá polar? Com quem dá polar? Tá com pessoa, cara. Sabe que... Se você fizer essa magia, fica uma porta. Quem quiser atravessar, atravessa. Ah, não tenho a magia preparada, amor. Não achei que eu ia pra outro plano hoje. Vocês querem ir pra lá? Ok. Queremos, você, por favor. Vai você mais um só. Neron age. Ah, fica uma porta, quem quiser atravessar. Vocês estão conversando muito. Neron faz a ação. Blasfemo. Ué. É, mas o cara do combate tá aqui, ó. O cara do combate tá aqui. Então, mas a iniciativa dele tá mais pra baixo ainda. Então, a Kaline tá conversando, aí Celerin, Toff tá conversando, tá Celerin conversando. Combate, a gente quer saber o que a gente vai fazer em relação ao Pato e a Lena. Certo. O Pato é os dois. Everything's fine. Enquanto, se enquanto passa, vocês estão conversando, o Neron faz a ação dele. Sim, houve. Mas eu imagino que o Theo vai tentar resistir, ele é um ele cara falou, forte. Falou, everything's fine. É, faz outro teste aí no próximo turno. Dele, né? Ah, ele tá lá já? Ele tá ali. Ah. Você entendeu? Entendi. Você soltar um punho e atravessa. Ah, faz sentido. Não acho que vai morrer de verdade, não. Eu também acho que não. Se morrer, eu posso agredir. Quando você já nem liga mais pra demônios. Olha, eu vou falar assim, ó. Se você morrer, não tem clérigo pra ressuscitar, tá? Tem caminho. É, chega no bolão e caminho. Puta que pariu, o que você quer agora? Não, eu morri. Ah. Tá. De inteira, essa bolsa. E aí, é a vez de quem? É a vez do Neron. É a vez do Neron. Depois. Tá pensando, perdeu, Boi? É, pensou muito. Pensou muito, perdeu. Pensou muito, Neron. Engraçadinho. Você quer o traduzido aqui, amor? Não, não precisa. Não? É uma magia de oitavo nível, eu não sei como tá traduzido. O quê? A magia. Eu imagino assim, Neron. Ah, você falou? É, mas aí ele falou. Ah, não, acho que é viagem planar, eu acho que é. Hã? Pra ir pro plano? É, eu preciso traduzir, porque não tem a magia aqui. Viagem planar é outra coisa. É uma magia de oitavo. Palavra de poder, dor no Theo. Pode ser, eu acho. Palavra de poder? Dor. É. É mental? Eu acho que não. Eu já usei essa magia. Não, então eu acho que você errou. Por quê? Quanto tem de vida? Não, mas aplica efeitos baseados na vida, só que... Mesmo com a vida cheia, tem um efeito. Ó. Essa é sua vida aí, amor? Vai pra cima dele, atravessa. O cara tem 400 de vida. Ó, filho, tá meu turno. É sétimo, amor. Mano, você viu? Porque não, palavra de poder dor. Não, mas a questão é que não. É sétimo. Se eu for pra cima dele, ele vai ficar brincando, ele vai afastar de mim. É 150, né? Caralho, é isso. Não sei, eu só dei pra ele ler. Eu só achei o nível e dei pra ele. Quantos pontos de vida você tem, Théo? 230. Ah, fodeu. Aham. Acho que é 100 ou menos. É 100 ou menos. Tem nenhuma que passa de 200. Vai, amor! Não, acontece? Gasta uma ação lendária e passa pra 300. Então já? Nada acontece. Ação lendária e ponto herói. Você disse o quê? Dor? Dor? Eu não estou sentindo nada. Que louco. Que ilusão. E enquanto pode, molequinha. Tá, depois do Neron, Murin. Tá. Eu dou. Um das sombras. Uma dele e vou atacar. Ok. Tá comendo mesmo ou assim, pode? Ataque. Eu dou sombra. Se quiser, tá um monte de mina. Bom. Mete ele lá. O Mui no Neron. Passou? Eu não sei. Passou o negócio? Passou. Você quer onde você morreu? 33. Murin, quando você atravessa a barreira da vida da morte, você sente uma vertigem. Você sente seu corpo estranho. Você se sente formigando. Você tem a sensação de que você está muito bêbado. Você viu o Sirius Black passando. Sirius Black? O Sirius Sassão. Ah. Então, tá parado. Tá parado. Eu acho que não deve ser semiplano que ele tem, não, André. Não, vê, magia de oitavo nível. Tem semiplano aqui. De bruxa. Semiplano. Sim, é essa daí. Mas cria uma parada pequenininha. O preto e o verde é o machado. Mas daí... 9 metros quadrados. Então pode ser a mansão. Então, posso pôr a mansão. A mansão faz mais sentido. Porque ele cria do jeito que ele quiser, não é? Tá, tá na lava, em 9 metros quadrados. O semiplano também pode ser qualquer coisa. Quebra-pés. 3 de dano de força. Ah, tem que pegar. 10 de dano normal. Deixa eu pegar o negócio. Pera lá. Segundo ok. Eu ia falar agora, se pegar não põe na boca. Não, não, não, não, não. Segundo ataque. O que é pegar? É 30 de volta. Ah, tô indo. Oh, Rafa. Mistura isso aí com ketchup e pimenta. Era que eu tô chegando. Mas já acabou com pipoca. Tem ketchup. Tem milho. Tem milho. Não, não tem milho. Não, dá pra comer milho. Ah, dá pra comer piruá. Bom. Nossa. Ok, Muri. Você dá os golpes no leão. Novamente. Fere o corpo dele, não esguicha sangue, parece não sentir dor. Ele sorri por debaixo da máscara da armadura. Faz assim. E puxa o telão pra dentro. Reação agora o segundo. Hã? Reação o segundo. Então, turno eu recuperei minha reação. Então, você vai fazer um teste de resistência de. Só que o Carlin tava tomando com chute só. Inteligência. E o telão também. Inteligência? Você entrou? Save entrou de inteligência. Caralho. Inteligência. O que o bicho é teu, então. Save entrou de inteligência, não sei. É, bem exótico, hein? Ah, eu acho que é pra ver se é ilusão. Putz, esse cara não, é não sei ilusão, se mano. Não, mas... não. Chacoalha na mão. Valeu. Chacoalha na mão. É uma ilusão. Você vai deixar cair. Não pra baixo, não dá pra passar. Isso aí é pra saber o que tá acontecendo com nossos corpos. 13, tá vendo? 13 de inteligência. Quanto deu? 15 mil. Cara, acho que é. É teste de resistência? É. É, esse aí entrou. Mais carisma? Mais carisma da Lisbeth, não o seu, amor. Não, porque. Isso também? Tá no Japão. Meu deu. Carisma é 17. Ah, ele chamou dele? 17? Falhou também. Valeu também. 17, valeu. Você tá com o machado nas duas mãos. O Telvin sendo transportado por telecinesa pra dentro ali da zona mortal. Ah, foi inteligência. Ele tem mais 16. Como que ele tira 14? Não, como assim mais 16? Não, 16 de sabedoria. Ah, tá. Sabedoria. Nossa, inteligência, inteligência. Inteligência. Inteligência. É, você não tirou. Não, ele não tem save throw. Você que parece que arrasta o Theon pra dentro assim, e aí você solta uma das mãos do machado e vai com a outra tentar pegar o Theon. E aí você se assusta com um cara que tá com um machado gigante diante de você. E você se embanana todo. Você se viu. Você se viu. Ele vai usar. O que que é? Vai trocar os fichas. Vai trocar os fichas? Vai trocar os personagens. Por que você tá tomando meu suco? Oh. Caralho, isso aqui. Isso aqui. Ela tá lactante, bicho. O pior que ela veio aqui, pegou na caneca dela, foi do meu fucho. Tô vendo que não tem nada. Ô, palhaçada é essa aí? Tô mostrando só. Foda-se. Caguei. Agora é Capitão Guineu, tem que aprender a lidar com o corpo novo. Sai e entra de novo, gente. Vai lá. Yeah. Ok. Cadê depois do Murin. Eu acho que a gente. É vez da Lisbeth. Isso, você, né? Vai fazer alguma coisa? A gente já viu alguma coisa. Deixa eu ver o que dá pra fazer pra ajudar. Foi na caverna também. Nossa, agora a gente já viu. Quem é o Tonino? Quem é o Tonino? Se eu fosse você. Acho que o Murin é mais peludo, né? Troca de corpo. Tá bem claro. E essa luta do muro com o Leron, a gente tá tentando o máximo de interferir. Sim. Só isso. O que eu posso fazer entre a gente é um círculo de proteção. Só que eu posso jogar no muro algum tipo de proteção. Isso é um negócio mental? É complexo agora, né? Mental? Ela vai assim mental. Tipo assim, mano, ela vai jogar aqui que ela acha que é o muro. Ela acha que o muro é o demoníaco. Tem a ver com transferência de almas. Ela vai jogar no. É porque o Rafa é imune a coisas mentais, né? Né, Rafa? Eu não sou mais espiritual. Mas isso é uma troca de coisa. Quem aqui tem proteção espiritual? Hã? Chama o avatar. Tá, peraí, deixa eu confirmar um negócio. Tchau, pai. Eu me vi, velho. Eu queria lançar no Wurren. Eu posso fazer essa magia no Wurren, que é o círculo de poder? Que ele, na verdade, ele dá vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Só que eu não sei se eu posso fazer isso por ele, sabe? Se eu tenho que não, só em você. Pronto. Tanto isso. A menos que você apele. Possessão. Ponto heróico aí. Então, esse poder aqui. Acho que é uma boa. Isso pode ajudar ele. Eu vou usar meu ponto heróico pra isso. Ok. Devolve. Você passou o quê pra quem? Fácil vai, fácil bem. Eu posso dobrar o valor da minha consciência. Círculo de poder no Murray. Não, pera. No Murray no corpo do Théo, ou no Théo no corpo do Murray? Tentar te puxar, você pode jogar um teste de carisma. Murray no corpo do Murray. Sim. Só que você dobra a sua consciência. Então, sua consciência que você já tá tirando já o campeonato de cultura. Daqui a pouco aparece o jogo. Para! E aí, você faz no Murray? É, no Murray. No corpo do Murray. No corpo do Murray. Ok, Théo. Agora você está com um círculo mágico ao seu redor. Uma aura mágica fica irradiando do corpo do Murin, que ele está parado, confuso, tentando entender o que está acontecendo. Mas ele está como no meu corpo? Sim. Ele está no seu corpo, você está no corpo dele. Tá, vamos lá. A gente não percebeu nada. Nada. Vocês só veem o seguinte. O Murin, ele estica a mão assim para segurar o Théon. Aí ele retrai a mão assim, assustado, né? Olha para o machado. E o Théon, ele fica fazendo assim, tentando não ir na direção do Murin. E aí o Neron continua mantendo até um suspense no ar. Ok. E agora tá brilhando. Vai se mover? Vai ficar parada? Dá pra saber quem que é o... Não, vou continuar ali. Tá. Só você. Então, você. Então, vocês também sabem. Não. Eu? Sim. Não. Vocês sabem, o único que tava voando era o que tava suspenso, era o Théo, antes de ser transformado. Meu bem, vocês mudaram de corpo interno. Théo. O corpo externo é o mesmo. Na verdade, você, no corpo do Murin agora. Tá. As iniciativas continuam as mesmas. O quê? Então, o Théo Pelganger? Sim, mesmo seria corpo. Não. Então, o Théo. Você se vê flutuando diante de seus olhos. Pera, eu sou o Murin. Vocês escutam? Você sou eu? Eu falo, ih, ficou doido. Acho que sim. Respiração. Pera aí, entra em fúria. Nossa, você tem uma certa dificuldade pra respirar. Ficar esponjosa. Bom. Inspiração. Pare com isso, Neron. Chega de truquice. Murr! Théo, sei lá, olha pra sua mão direita. Bate com isso. Parecendo o Dino, meu amor, eu sou assim. O que você quer com isso? Diversão. Bom, então, vamos usar esse machado. Eu ataco ele. Tá, vocês falharam o teste de inteligência, né? Uhum. Até o começo do próximo turno de cada um de vocês, tudo é feito com desvantagem. Eu dou ataque descuidado. E no caso do Murray? Também. Isso, é jogar mesmo contra o mestre. Ataque normal. E flanqueia. Ok, muito bom, muito bom. Eu sou um ótimo Murray. Eu sou um ótimo Murray. Como que faz? Eu sou um Murray melhor do que o Murray. Ai, desculpa. Deixa ele jogar dado. Para, gente. Deixa ele jogar dado. Ele fala assim, ó. Semana que vem não tem mais medo. 30, certo? 37? 30. 30? 30 quer decidir? Eu vou 30 acerta. Acerta. Tá, o que que faz aí, meu? Você dá vantagem no ataque e você toma direito de tomar um ataque com vantagem também. Vai jogar. É 2d8. O cara não sabe mexer nas pistas. Força. Vai lá, galera, vai lá. Eu tô enxergando, dá pra enxergar o Neron, não dá? Dá pra enxergar. O Murray tá brilhando. Você tem uns slots de magia também, não, que você pode jogar... Só quero saber se depois do negócio dá pra ver ele. Dá. 17... Não. Mais 10. Já que ele não tá batendo ninguém, né? Depois. Tá só se divertindo. Não, ele já tava criado. Já tava em primeiro turno. Ah, então 27 de dano. Você pode usar isso aqui. Tá pensando assim, ó. Que magia. Cada slot você joga 2d6. Como tá bufado, tá 2d8. Tá. Então você joga, se você usar um slot, você usa um slot de primeiro nível, mais um D6. Dá pra tentar entender depois. Não, joga arcano, imagina que... É porque eu tenho um arcano tipo mais 24, então imagina que eu conheço. Pode ser, pode usar. Eu tô no nível 5. Você tem um negócio que o Grial tem do arco pra arma pesada. Sharpshooter, menos 5, mais 10. 39. Não, mas já acertou. Mas se você quiser, tá, fez algum ritual. Tá, 27 mais... Então joga 3 dados, 3 de 8. Tem mais um slot de primeiro nível. Pra ver as marcas. 3 de 8? Isso. É. Guarda o número, 27. E rola 1. É, rola 1. Tá, 6 mais 11. É 3 de 8, né? Foi 2. 11. Você tem... 12, 3. Não, rola 2. Rola 2 também, né? 1 e 2. 1 e 2. 6. 17 mais 20. 27. 44. E eu posso atacar de novo, né? Pode. Sim, pode. Tem mais um ataque. Deu ataque normal. Quanto foi o dano que tirou? Não sei. 44. 44. Agora lembra de usar o Sharpshooter. Sendo que 27 first e o restante... 27 normal e o Rita first, né? Não, com certeza. Machadado assim nas costelas dele. Tá? Não esguicha sangue, ele nem se mexe. Parece que não tá sentindo dor. Parece que não tá fazendo efeito nele. Vamos ver quando você vai começar a chorar. Vai demorar, pelo jeito. Quer dizer... A justiça irá prevalecer. Eu já tô até a mente já. Assim tá bom pra você? Que aí eu tiro um 4, mais 20, 24, não, mais menos 5, dá 19. Você não sabe mais 20? Rafa. Não, já sou meio. Rafa, você fez isso aqui? I really did. Tá, 19, acerta. Não, você tá lendo as técnicas da Dragão Brasil? 19 não acerta, errou. Posso usar a posse de ação? Pode. Quero usar tudo. Ah, não, né? Acho que ele é o Registro Celso. Você já usou? Já usei. Pô, você tem inspiração, Celso Muri. E o que que a inspiração faz? Você joga uma vantagem. Você é verdade. Eu esqueci. Por falta de uma, você tem 3. É verdade. Usa uma inspiração sua, depois ela paga. Nossa, não, não, mas aí é sua. Ele tinha duas, não, não, não, não, do Muri. Ele é do Muri, não, eu sou do Muri. A inspiração é da alma. Não, é do Muri. É. Mas eu tenho também, então. Eu tenho duas. Acertei. 14. Tá. Ó o 20 do lado. Então já tem 10 de dano base. Tem 20. Você tem quanto de força? Quanto? 9. Mais 9. Tem 29 de dano. Agora joga os dados. 8, reola 1. Agora aceita 9. Você rola 1? É sério isso? Tá bom. 2, rola 2. 2, rola. Então tá. 7, tá vendo? O kit 8 que você tem que jogar de novo. Sério que você tá reclamando sobre algo que é probabilidade 15. E aleatório. Vai logo, gente. 15. E aí, e aí? Enrolar no 49. 44. Mais 44 de dano? É. Tá, o Neron tá bem ainda. Tá lá como se não sentisse dor. Gente, eu sou o Tel. Porém... Porém, com a segunda machadada que você dá, faz voar uma porção de placas assim de metal do corpo dele. E aí você vê por baixo dele o corpo dele, todo negro. Como se tivesse necrosado? Ou é, não, ele é a cor dele? Ele upou. Ele upou. Ele upou. Hã? Dá a impressão que é a cor dele mesmo. Ah, tá. Como se o corpo dele fosse negro. Como se tivesse uma armadura de sombras. Como se tivesse necrosado. Posso fazer um teste de inteligência arcana pra saber se é alguma coisa assim? Pode fazer um teste de inteligência. Boa sorte. É o Murley. Ah, eu também não sou. Você não taca a sua ficha, viu? Tá, só um detalhe. É, eu também não sou muito, você tá ligado? Tá, mas deixa eu ver se é 16. Mas viu? Rolou bem. Você tem. O rolo até voltou. Fez um rolo rapidinho e voltou. Ele passou ainda porque tem mais 8. 24? Peguei pra vocês em todos os negócios. O corpo dele é composto de sombras. Isso significa aqui? Que ele upou. Que o corpo dele é composto de sombras. Usa luz. Tipo, seria, vamos botar assim. A ilusão. Esse grande machado perto, né, da onde tá a ferida, passa um fogo. Seria uma ilusão, principalmente? Ou... É o. Não, é corpórea, é físico. É, eu segurando faço. Não, como que você liga isso aqui? Quero fazer pegar fogo. Quero fazer pegar fogo. Pra ver se a luz entra. Você não sou eu? Eu sou você. Ai, meu Deus. Você sabe como usar o machado? Não. Não, porque não transfiu a mente, transfiu a alma. Use a sua fúria. Ok, ligou o machado. Incomoda a luz? Pra ele? Não. Tenta fazer daylight. Tenta fazer o quê? Eu não sei fazer o Daylight, porque eu sou um Lurie. Próximo. Griel. Ok. E aí, gente, alguma ideia? Mano, que arma que você tem, velho? Vou medir as outras correntes. Eu tô tentando entender aqui, mas isso é muito confuso. É como se tivesse trocado de consciência. Parece que foi feito um ritual aqui. É mais sim. Não me morre. Ritual aonde? Eu vou analisar ainda, daqui a pouquinho. Você vai entrar. Hã? Você vai entrar. Pretendo não. Bom, vou continuar tocando flash tanto, puto. Eu acho que não vai adiantar. Por quê? Porque eu não sei se é ele mesmo. Então alguém faz. Você diz ritual, você diz aqui mesmo? Aqui mesmo. Eu tô embalando com meus papel, eu tava procurando dos outros. Eu consigo cobrir uma área maior. Peraí, okay. E se a gente tirar isso lá? Provavelmente não vai desfazer. Ó, você pode usar. Não tem o que fazer, vou tocar flash. Não consigo pensar não. Vai analisar a sua vez agora. Não, eu sei que o dia usa só uma série que você pode adicionar dois. Putz, caralho. 1, 5. Revolva, revolva. Nossa, defesa super alta. Dando base. Pô, bom crítico. Adicionar nada, era. Um dano, né? Então é um D10. Não, aumentou não o dado, aumentou a quantidade de D8. Porque naturalmente a. Tem que analisar a atividade que é golpe de vinho. Já é mais um D8, certo? Então são dois D8. Isso, isso é 3 de 8. Mais 5. Minha arma é mais 5. É 3 de 8. É, no nível 14 você pega o segundo D8. Então... 3 de 8 normal? Isso, só da arma. E mais... Depois o Grial, Kali. É, não, porque eu tô esperando. É. Só vai dar um ataque só. Você. Então eu vou dar uma maneira nesse ritual aí. Ah, ok. Só que eu não quero entrar nele. Não vai entrar? Não vou entrar. Você vai lá perto? Vou perto, mas eu não vou entrar. Ok, joga aqui. Onde tá esse ritual que ninguém viu? Imagino que seja no chão ou no teto. Joga aqui. 217 de dano, Jeff. Quanto? 217. 28. Foram 4 flechas, tá? 27, acho. Ok. Grilha, você vai disparando as flechas, vai fincando assim, vão despencando placas da armadura que reveste o corpo dele. Tá? E vocês vão vendo assim, o corpo dele inteiro formado de sombras. Alguém pode jogar uma luz do dia lá, não, gente? Eu sei, acho que é isso. Hã? Eu sei, off, acho que é isso. 3 de 10, mas. Vocês podem tentar um teste de inteligência pra tentar entender. Então eu quero tentar. Eu acho. Mas. Deu pode 28. Usar também. 28? É. O arcano. Tá, quando você entra lá. Não, eu não entro. Tem aquele... Não entro. Cuidado com essa frase. Eu acho também a mesma coisa. Quando você vai até lá. Entrar no negócio, aí troca eu. Você vê que ali, ó. Onde tá o cotovelo do Jefferson, mais ou menos, tem um outro pilar, uma estalagmite que se emenda com uma estalactite gigantesca. Dá 3 vezes o tamanho dessa daqui. E ao redor dela, inteira, existem runas arcanas brilhando, emitindo um brilho amarelado. É um ritual que se expande ao redor daquela coluna, daquela pilastra. Ritual de sombra, mano. Vai ver esse corpo dentro de sombra, poderes da visão. Você conhece essas porra? E eu sei o que é. Que magia que é. Essa magia? Ele fez o ritual de uma magia, imagino. É uma magia pra trocar a consciência das pessoas. Ah, tá. E eu sei como desfaz. Assim, de bate-pronto, assim, de graça? Não. Você rola o teste? Tá, vou te dar algumas possibilidades. Talvez um campo anti-magia. Talvez um dissipar magia. Talvez um remover maldição. Corrijam isso. Ok. Talvez refazer o ritual. Falei esses 3, não falei o último, não. Quebrar a estalagmite no meio, não adianta? Outra possibilidade. Quebrar o ritual. Porque nós estamos se unindo, teoricamente, isso pode ser... Outra possibilidade muito boa. Quem é que eu tiro? Temos essas 4 opções. Bom, vocês têm opções, eu tenho ação. Você, Toff. Eu percebi que ela tava olhando, você veio até aqui, né? Com base nos pra ver, né? É. Não, foi mais lá pertinho, né? Não, porque eu enxergo muito bem de longe, sai fora. Foi mais pertinho. Tá a 9 metros do negócio. Vem, não tô, não. Estamos no metalicinese. É, o pilantra. 9 não, 8. Não, come here. Eu acompanho... Ela falou, né? Então eu acompanho ela, vejo isso, tudo isso daí. Vê também. E tem. É muito. A distância é muito grande? É. Aqui não sei o que eu tô vendo. E eu preciso jogar pra ver essa. Distância pequena. É grandinho. Não é tão grande, não. Você jogar um teste de inteligência pra poder dar de sombras aí também? Você vai querer tentar aprender? Sim, né? todo mundo tá vendo o corpo dele coberto de sombras, faz um teste de inteligência. Que todo mundo tá 15. Utilize o âncora dimensional. Tirei um. Onde o corpo dele apareceu? Daí ele para de fazer todas as coisas, mano. Como assim onde o corpo dele apareceu? Eu não tenho linha de visão aí. Ah, é, não tem linha de visão. Caralho, tá caindo na armadura! Por isso que ele falou, todo mundo tá vendo. É. Muito tá vendo. Galera, 21. 21, 15, não deu nada. Toff, quanto deu o seu? Seu teste deu 7. 7? Eu tirei 1. Tá. Ok. Sei, alguma magia pode ter feito isso nele. Clone de sombras? É Naruto essa porra agora? É, tem uma magia tipo isso que você faz um clone de sombra de você. Não, achei que era 24. É mais ou menos isso. É, porque eu tenho acesso a essa magia se eu quiser. Eu tenho, mas 24 mesmo. Mago tem. Nossa, mano, pensei num bagulho da hora agora, velho. Você vai ter que fazer. Não, é do Shunakar, se não me engano. Não é do base. Joga arcanismo. Entendeu? Por isso que eu falei, porque eu pensei, já pensei em pegar. Você sabe que pode ser uma magia. 4, 5, 9, 4. 31. Você vai saber onde está o corpo dele. Ok. O que ele fez é praticamente um simulacro de sombras. Simulacro. Isso aqui não é normal, mas aí você tem que ficar tipo. Um ah, se você, tal, se você fosse assim, você saberia, assim, saberia só de olhar. Complicado. São tipo. Hã? Posso jogar isso? Pode ver. Exato. Aí eu termino a minha sombra. Termine. É, eu uso desintegrar na. Não agora. Na pedra. Não. Só isso? Assim, ah, o corpo é um simulacro de sombras, vamos dizer assim. Onde está o real? Eu que sei, não sou eu que fiz. Mas eu tenho sentido que eu acho que eu esqueci disso também. Simulacros não possuem ligação telepática. Eu vou fazer um bolo de mais 5. Como assim? Para magia, sei lá. Mais metade do chão. Ok, você mira, faz o objeto de alcance, mira no pilar. Ele está recebendo um bolo de algum lugar aqui perto. Ele não olha para você e fala. Próximo. Desgraçada, sim, não será tão fácil assim. Dissipa sua magia. Alguém dissipa a magia? Dissipa dele. Eu tenho contra mágica. Filha da puta. Sabe só você tem. Tá pensando o quê? Filha da puta. Eu vou castar aqui no terceiro nível. Que nível que é o. Ah, onde que castar aqui é. Seu slot. Sexto nível? Ah, você tem que jogar pra. Se não me engano, é então, sexto. Tem que jogar. É. Não, só sexto. Né? Tem que jogar. E o seu automático? Teste de carisma. É, porque a magia dele é terceiro. Você tem. Você gastou dois, né? Qual que é a dificuldade que eu não lembro? 10 mais 6. 10 mais um nível, né? Você gastou dois aqui. Então, não, de boa. Tinha gastado dois. 21. Então tá sendo o primeiro. Tá, então foi cancelado. Primeiro. Então, eu cancelo o seu. Você cancela o meu? Cancelo. Eu vou cancelar o seu, cancela. Cancela o seu, cancela. Não, você cancela o cancelo dele. Exato. Eu posso cancelar de todo mundo? Meu teste é maior. Você pode me imaginar? Cancela de todo mundo, ninguém estourou o pilar, ninguém dissipou nada. Não. O pilar é sim. Não vou gastar ponto heróico, não. Se cancela. Ele vai, faz gesto pra dissipar sua magia, a mão dele começa a brilhar, a Kalina intervém, o brilho da mão dele desaparece, um raio esverdeado vai em direção ao pilar, puf, atinge o pilar. Rola o dano, pilar. Não precisa rolar. 36 mais 40. Isso. Ah, tá. Tá fazendo o teste? É. Vou usar maximizar. É 11. É dano total. Mete o louco de Everson. De o pilar. Abre um buraco no pilar. As runas elas começam a piscar assim. Jogo D4. Tem alguém fazendo uma viagem no tempo. Hã? Tem alguém fazendo uma viagem no tempo. 3 turnos é o que vai durar. O troca de corpos. Esse era quanto menos melhor. Era isso que eu ia falar, quebrar o ritual. Não, pera, jogou um D6? Peraí, o que aconteceu? Peraí, fala de novo. A Toff disparou um raio esverdeado no pilar, desintegrou parte do pilar e ele começa a piscar assim, as runas começam a tremeluzir. Mas como ela é? Tá falhando. Mas como assim, como é pedra e. Tá até apagar um negocinho, né? Tá normal. 5 vezes mais de dano. Oh, tá bom, 2 turnos, vai. Porra, mano. 2 turnos tá bom, tá bom. 2 turnos. Exaustão, tá divertido. É mesmo, eu gasto minha exaustão pra destruir. Que exaustão? Que exaustão? Ele gasta do Murray. Troca de corpo com ele e gasta dele. Ele não, mas gastou. Tá, Toff foi Celerinho. Isso. Kalini foi e não fica cansado, negócio, mas não Toff. Quer dizer que ele não tenha. Deu dano, Celerinho. Eu vou andar. Opa, pera aí, não, desculpa, calma. Lendário, qual é o lendário? Ação lendária do Neron, lógico. Se prepara pra você tomar um garp aí na orelha. Quem que tá perto do rolê? Eu e a Toca. Qual das duas é mais franzina, assim? Toff. Pergunta, velho. É a Toff? É a asiática de 15 anos de 1,5 m. Ok, telecinésia. Tudo bem que o joga um teste de força. Não é muito laçado. Eu mantenho as propriedades da pedra. Mesmo tendo absorvido aquele poder todo, de ter feito com o pinzeiro. Absorve. Mesmo assim. Tá. Você não marcou a mãozinha. Você tem não, que ir a só tô perguntando. Você não tem mais. O que é pra fazer? Teste de força. Tá. Contra o meu teste de carisma aqui, ó. Ah, então você tem que fazer força, negão. Não, é carisma. Não é não. É a minha habilidade conjuradora. Não, é força. Fica de boa aí. Fica de boa aí que também tem força, oh, pra caralho. Não tem nada. Eu achei que ia jogar junto, você fez assim. Ai, que yeah. Não, pera aí. Que, é como qual? Assim? Dá, aqui. Ok, o meu deu 20, deu 17. Não, pera lá, vou rerolar. Poxa. Vai rerolar? Você despeu, tem inspiração, vou rerolar. Inspiração não rerola, seus ladrões. Não, desculpa, tá jogando com vantagem, tenho, tá jogando o segundo dado. Eu tenho o Ki, desculpa, já. Eu tenho o Ki, ah. Eu fico com o segundo dado. Ok. Foi bem melhor. Nossa. 8. 17. 8 vezes melhor. Nossa, quase. Não. Deu não? 15. Ok. Agora, tá a 9 metros do bagulho? Vantagem. Tô exatamente a 9 metros. Entrou. 3, 6, 9. Não, não, não, não entrou ainda? Que pena. Joga o Theo lá pra dentro. Ele tá lá pra dentro. Mas o Theo tá aqui já. Não, esse bonequinho não, é o Theo. Não, é. Esse aqui é o Murray. Tá, joga o Murray pra dentro. Então põe a Toph na portinha. Na próxima eu vou... Fazer um troca-troca muito louco ali. Vai trocar os três. Meu Deus do okay, céu. Ok, agora sim. Acelerem. Anda aí pra mim até ficar o visão do cara. Vê se dá 18. Quase... Você faz assim, ah, faz suspense. Tá. Eu tenho quase certeza que se meu teste de força hora. É com vontade. Deixa eu só nem dá pra alcançar o cara. Perigo, é perigo. Tá abraçando o Toph. Vai que você pode me obrigar a gastar recursos. O Jeff, o... o Neron tá aqui pertinho? Da borda? Não, eles estão mais pra dentro. A quanto mais ou menos de distância? Põe mais uns 9 metros. Tá estranho ele, vem Neron! Já sobe o alcance disso. Vocês não esperavam por essa, né? Não. Eu achei legal. Acharam que fosse só chegar lá, bater no, com o cara, rolar a iniciativa, dano, ganhou, acabou? Não, é só de agarrar, só assim. Que eu tenho vontade. Só no agarrar. Ah, você disse que era um simulacro, né, moça? Como se fosse. Ah, então, será que a gente pode fazer com ele, né? Tô pensando aqui. Tortura. Gastou um ponto de feitiçaria, assusta. Magia sutil, dissipar. Sutil. Sutil ainda, que pilantra. O que será que a gente pode fazer com ele, hein? Dissipa aí, vai. Sutil. É a mesma coisa, né? Ketchup. Foi isso que fez. Oh, oh. Sutil não consigo perceber de qualquer forma. Não, não tem componente nem verbal, nem somático. É sutil, né? É tipo aquele vídeo silencioso. Aí ele fala, o que a gente pode fazer com ele, você não viu, mas ele acabou de cancelar sutil também. Ah, tortura? Tortura seria bom. Ok. Você faz a magia e as placas da armadura despencam todas no chão. A espada de um lado, o chicote do outro, a Toph de um outro. Hã? Não precisa nem fazer teste? Tem teste? É, o nível da magia. Tem, ah, é sim, é maior sim, que terceiro sim, nível, né? É verdade, por favor, faça o teste. Pô, mano, lembra, porra. Quanto que é seu bônus? 11. Eu vou jogar só uma inspiração bárdica pra garantir. 16, já. 11? Com 17 só mudado. Mais 11, 28. 28. Você consegue magia de 18º nível? Despencam. Carolina, né? Ainda não. Despencam todas as placas da armadura, espada, chicote, cai tudo. Olha, isso eu vou pôr. Toph cai no chão ali. Nossa. Que coisa. De pé, me respeita. Cai de pé. Que falso. E aí? Nossa. O que vocês fazem? Toph, acha o Neron de verdade, eu não bato nele? Tem que passar, é outro plano, amor. Eu tô achando que meus olhos estão me traindo. Eu acreditei piamente que fizeram o Neron. Leva a gente pra ele então, pra mas gente. Mas era. Eu não tô com... Não, só a representação dele. É como se fosse um golem. É ele leva mesmo. Gente, vai levar a gente pra ele rapidinho. Porque... É só passar. Atravessa aí. Pera. Eu não vou atravessar. Theo, tá bem? Tô! Ótimo, inspiração pros dois. Quem de vocês é o Theo? Eu! Eu! Depende. Caralho, do será que isso vai demorar? Ele é o Theo, passou 2 segundos. De corpo. Passou 2 segundos? Não. Amor, sua mãe e o Pata não estão aqui. Estão no plano o que parece ser do Neon. A Kaline viu no espelho e eles não estão aqui. Eu também não consegui localizá-los. Eu sei que você Theo, use o poder localizar pessoa. Theo? Mas você não é o Theo? Sim, mas ele tá com o meu corpo. Eu não imaginava já que ele iria fazer isso. Ah, então eu acho vou que tentar encontrar o Neron. Vai entre os planos. Você tava muito afetado pela essa caverna. Não, e vai. Você eu acho que o... O Theo consegue fazer isso com meus poderes agora. Pois ele consegue identificar os demônios. Puta que... Um dos dois faz, já que os dois pode. Eu vou olhar no espelho onde o Neron tá. Eu tenho, eu só vou olhar no espelho. Os dois podem, nenhum quer fazer. Vai destruir. Não. Ah, olé! Achou que ia trocar, otário? Daqui a pouco vai! Daqui a pouco vai! Só que não. Mas um turno troca. Eu vou olhar no espelho onde tá o Neron. E vocês vão atravessar de volta? Neron. Fazer mais o verdadeiro. Esse mergulhado é na lava. Mergulhado na lava? Sim. Tá tomando banho. Assim, ó. Peguei vocês! Fica um... dentro do balé! Que exótico. Sabe quando você tentando bater o Rengar gatinho? Então, é isso. Miau, Rengar. Ele tá mergulhado na lava inteiro. No Vamos verdadeiro lá, então. Corpo. No não, fundo da lava. É lava? A gente lava. Ele entrou na lava há pouco tempo no outro plano. Com a proteção da pedra de fogo? É. Não. A proteção de Asgard. A gente tem um colar da proteção de Asgard. A gente tem o colar de Asgard. A gente não foi no plano do fogo pegar a porra do negócio. A gente não de... tomou nem problema tipo de calor, essas coisas. Esqueci o nome daquele bagulho lá, velho. Eu não sei nem lembrar. Enfrentou o personal Legolas. Matamos o Legolas. Tamo, né? É. O mesmo cu dele. O mesmo cu dele. Ah, não. É. Então vamos pra lá. Flama do Kim. Vamos então? Alguém teleporta aqui? Ativa o colar. Hã? Ativa o colar. Vocês não vão sair daí de dentro? Mas não tá com você? Então vamos. Não, deixa nós sairmos daqui de dentro. Trocarmos novamente de cor. Ativa o colar. Ativa o colar. Eu imaginei que não precisava ativar, né? Aí. Vamos que assistir. Sai do negócio ali, Jeff. Sai do plano negócio de lá. Saiu de lá? Sai. Ok, juntou todo mundo? Uhum. Ok. Todo mundo troca. Teleportou? Não. Não vamos trocar aí ou caramba? Você não quebrou a pedra, né, pra voltar? Ah, não terminou não? Pera aí, eu dou mais um desintegrar lá. apaga o pilar. Espera! Vou soltar o pilar. Meu Deus. Calor. Aí tá lá. Destrocou? Não destroca. Pô, caralho. Até o Muren. Usa essa ação maior. Isso. Remover maldição. Remover maldição, dissipar ou mais alguma coisa. Será que tem que curar um? Só tem que curar os dois. Tipo, curar um, voltar o meu amigo com outro, fica sem a cor. Isso aí. Que tem que fazer dois. Tá, vou usar remover maldição. Tem que jogar. É um só. Bom, você tem que saber as palavras que você pronuncia. Você tem que fazer os gestos que você faz. Vixe, Maria. Olha, remover maldição é mais ou menos assim. Mais do que isso. Ele tá sem o símbolo no arcano do clérigo. Que tá na armadura. Não. Mas é só tocar. Mas ele agora. Tem. Não, tá na armadura o símbolo. É o Muren que vai fazer. Caramba. Na verdade, tá. Eu tô sempre com ele, porque é por causa das correntes. O moço. É, não vou falar em off, vai ficar. É uma coisa mesmo, você não tem uma arma demoníaca que pode fazer as coisas pra você? Sim, a Fernanda entra ele. Usa a porra da águia. Mas ela não tem. Ela só tem restauração maior. Ela não tem remover maldição? Não. Que águia bosta é essa? Ah, só uma maldição. Que águia bosta não tem remover maldição? Não tem. Não, acho que não. Só diferença. Não tem dissipar? Não. Então... Renação de cura, restauração então, menor, restauração maior... Tô só olhando e rindo. Muito bem-vindo ao corpo Neron do Muren, agora você é esse e agora Muren você é Theo. Vamos prosseguir. Não tem remover maldição? Eu tenho. Eu tava esperando todo mundo ali, eu sei que ela tem. Puta, ela tá só. Só esperando. Vai lá, Bruno, faz uma magia. A Liz Bicho tava parada só aqui, ó. Tá ligado? Ela tá lá fazendo o quê? Tira esse leite, você acha que tem que tirar isso aqui. Eu não sei. Ela tá assim, ó. Ela tá assim. O que aconteceu, hein, gente? Uma garrafinha. Lena, tô! Ela é mãe solteira e ainda guerreira. Batalhadora! Gente. Batalhadora! É santa! É santa! Porque não teve mulher sexo. Brasileira. É. Mulher brasileira. O filho dela é profeta. É. Do apocalipse, mas é. Então pronto, usou remover maldição e aí? A Lisbeth usou remover maldição então? Sim, só que eu tenho que encostar neles, no caso, ou não? Você tá com medo que pega. Aí. Vai que pega. Será que é? Não precisa tocar. Né? Vai remover maldição em quem? É, no Rafa ou no Carlos? Vai ficar mais fácil. Eu consigo encostar nos dois? Pode ser nos dois ao mesmo tempo. Não. Eu tô assim. O problema de som é em uma pessoa. Uma rocha enorme que você destruiu. Eu tô muito confusa, então eu vou colocar no corpo, não, no corpo do Murray. Fácil, no corpo do Murray mesmo. Isso. Taca ele, Theo. Que é o Theo. Eu tô brincando. Tá? Tocou no corpo do Murray na hora que fez assim e. Volta. Cada um pro seu corpo. Eu tô pensando assim, meu obrigado, Deus, que grupo que eu me meti. Obrigado, velho. Era melhor ter ficado com o lambi-lambi, né? Era melhor ter ficado com o lambi-lambi. Tá aqui em Calmir, né? Obrigado, velho. Era mulherengo, mas pelo menos, né? Não tinha essas loucuras. Ok, vocês voltam ao normal. Partiu, Nerol? Você já achou ele no espelho? Achei, tá mergulhado numa lava. Então teremos que nadar em fogo. Você precisa comer menos carne. É, acho que é isso que tá atrapalhando a sua respiração. Carne de colesterol tá alto. Tá alto. Tá acima do peso. Mais alguma consideração? Mano, inspiração, puta que pariu. Então vamos parar esse demônio logo. Posto Nerol. Vamos pra dentro da lava? Vamos, sim. Não. Eu sempre apoiando o perigo em... Vou entrar na lava, não. Não, é ele que manda ali. Não, você vai teleportar a gente dentro da lava? Eu não sei, eu consegui ver ele só no meio, mas... Tá, consegui faz ver o fundo ou o topo. Faz o... O alt, velho. Faz o alt. Não, não dá pra fazer. Tentou. Não, ela viu a brilha da Lena. Da onde o... Engraçado, o zoom dá pra dar, né? Pra diminuir não dá. Como zoom dá pra dar? Mas você falou que eu vi a virilha dela, né? Então eu tô zoando, porque é, você falou do zoom. Então vai até ele, não, então deu. É, vamos juntos, né? Vamos fazer assim, me deixe na lava e vocês vão até onde tá o Pato Juxo. Mas eles estão no mesmo lugar, meu bem. Você acha que... Não, um tá no meio da lava, o outro tá no meio. Os dois outro... tá no meio da lava. Tá. Tá em cima da lava os dois. Em cima, não é, em cima não é no meio. Ou o cara tem duas poças de lava, ou é a mesma poça de lava, né? Ou ele tá fazendo um ritual ali? De lava. Então vamos, só teleporta. Vamos pegar a próxima mão de dele, vamos ver o que ele preparou pra gente. Tá. É falta de desrespeito, se tu entender. Ok. Vocês, então, surgem no meio da poça de lava. Tudo escuro ao redor de vocês. Escuro não. É claro, porque brilha. Mas é turvo, vocês não conseguem enxergar um metro à frente de onde vocês estão. É, eu enxergo. Eu tento me situar no turvo. Eu também enxergo. Você consegue fazer luz do dia? Tem embaixo, tem pra direita e esquerda. Consigo. Vocês estão mergulhados em lava. Você... Eu reparei quando eu era... Você é percepção. Então... Percepção. Eu fecho o ângulo, eu tenho percepção às cegas. Quando eu era um Murray, eu reparei um golpe que ele parecia ser em volta de sombras. Como caralho, uma magia. Voltaram da minha gravação. Fugir de sombras. Talvez ele não goste de luz. Meu vermelho. Boa, deu som. Talvez isso seja... Como é que é? Tá no meio da lava. Nossa. Qual que é o seu deslocamento? Sabe você falar antes de entrar na lava? Ou também sua inteligência abaixou? Não, eu vou dar uma puxada neles assim. 33? Você sente um vazio a 18 metros acima de você. E você não sente nada pra baixo. Você sente que a lava se estende indefinidamente pra baixo. Eu consegui puxando? Pego quem tá do lado ali e vou puxando pra cima? Cara, eu acho que eu tô... Vai puxar alguém? É. Quem? O primeiro idiota que tiver do meu lado. Ok, aleatório. Quem que tá do lado da Kaline? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. D6, cadê o D6? Paco Neirão. Não, cadê o D6? D6? Cadê o D6 redondo, porra? Ah, o D6. É, meu... É nessas horas que tem o D6 redondo. Aê, ó. 6. Levou o Grial. O primeiro idiota é o Grial. Grial, você sente sendo puxado por uma mão que você não enxerga na direção contrária que a gravidade te puxa. O Grial, eu penso, eu tô subindo, então vou tentar grudar nele. Eu penso, eu sei que é o Grial, eu conheço o Kid. Ok, muito pego, bem. Eu me pego de baixo. Ok, vamos ver quem que é o de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Rerola. Dois. Pegou o celeirinho. Oh, justo o cara que enxerga. Que é Ok. Vocês saem todos de dentro da lava. Um, dois, três, quatro. Como você veio pra puxar a gente? Só voei. Voo mágico. Cadê o resto? Tá lá embaixo, eles não puxaram? Eu supus. Não, se você era o cara que enxerga, você devia ter puxado o próximo. Exato. Quem que ficou lá embaixo? Eu fiquei. Ali, vocês ficaram? O Murray e o... Ok. É, você, o Murray e a Elizabeth. Eu não consigo ficar no meio? Ok. Eu passo de novo. Não, pera aí, se deixaram eles pra trás, mas eu também não consigo puxar as pessoas. Por que não? Força 3. É só segurar. Se eu percebi que só veio o serinho, o resto ficou, eu não vou deixar. Eu vou bem voltar apontado. E vou pegar eles. Bem apontado, mas eu tenho uma ação pra fazer antes disso. Ah, não, beleza. Drenou. Ah, lava agora em gelo. Você é munha de gelo? É só, tem um, só virar o anel. O anel tem munha frio. Mas tem que virar a face dele. Mas aí você tá no fogo e munha frio, ele vai dar de choque térmico. Tem munha de choque térmico? O poço já não deixa o anel no meio interior. Não, é que o fogo é com ar, o anel da, do gelo. Então, e o choque térmico, os dois juntos. Tem munha os dois. Você deixa os dois ativos... Não, não tem, meio termo. Limpem o tabuleiro. Ei, lasqueira. Já tá na hora de a gente parar também, gente. Já passa das 8. Sim. Ah, só não. Pra dar um vislumbrezinho. É, também vamos limpar o tabuleiro. Eu nem preciso. Você vai... É, se a gente vai parar, já você vai dar a última ação, né? É, ok. Nem preciso. Tá, bom. Vou pegar um look. Vocês conseguem sair e aí vocês vêm. Vocês estão numa gruta enorme, tá? E fica pingando lava, assim, gotejando. São estalactites feitas de lava gotejante. O tempo todo. E o chão, ele é todo lava. Certo? Vocês saem, e aí vocês veem a mãe do Murin e o pata de urso, eles estão pendurados, amarrados, numa corrente. Em cada um numa corrente. O chão. Ali. Ali. Ali. Ali. Ali. Clones. Ali. Ali. Tem 12 deles. Que legal. Deixa eu adivinhar, como são descer. A gente tem que acertar qual que é o certo. 12 deles. E as correntes, seis de cada, quando vocês saem, as correntes elas começam a baixar lentamente em direção à lava. E esses desesperados, ajuda. Do jeito que ele não nasceu nenhum, real. Aquela é a sua mãe? Ele tá aí. Sim. Ele não tá ali? Posso fazer ela lá embaixo. Aquela é a mãe dele? O Murray tá lá debaixo. Enquanto isso, essa, dentro essa, da lava, vez do Neron. Você não tem visão verdadeira? A ação do Neron. Não, agora é cego. Mas e percepção às cegas dá pra saber se é visão? Saber, sim. Eu não consigo, mas tem que passar perto de cada um. Foi o que eu falei, ó, lá embaixo. Me traindo. Então, por isso que eu falei, eu enxergo você puxando as coisas. Os mais escuros são no Murray. Porque eu enxergo também, mas... O roxo e o rosa no Murray. Eu enxergo também, mas como é a e os outros? Branco na lista. Tinha 34. Não, o, 34 o mim. Murray, né? Theon e Lisbeth. Um acertou. CA 36. 30 na Lisbeth. CA 36. Deu 9 dados. 32 no Theon. Ah, por quê? Acerta. 2 eu errei. Acerta. É isso. Ah, não, peraí. Você enxerga lá embaixo? Não. Enxerga num ambiente turvo? Você tem... visão às cegas. Percepção às cegas igual a Toph? Ah, não, percepção às cegas não. Então todos os meus ataques são com vantagem. Bom, já acertei a Lisbeth e o Theon, então... Vou rolar então só pra ver se não sai do crítico. É Blaine, né? Não saiu crítico. Tá. Então, considero esse resultado como o meu primeiro ataque. Ou jogo um D20 pra cada um. Joga um D20 pra cada outro. Eu não lembro, eu lembro só do Magmar, só que sai do Blaine. Qual que vai ser qual? Vamos para a próxima. Jogo mesmo. Parou! Ah, isso é que deve ser giro. Qual a diferença? Gente? Não tá ótimo, porque 10, 2 é bom. Tá. 10 com mais 18, 28, acerta? Não, tá? Não. Então só um. Então só um ataque acerta. Deles. Só um tentado. E um em cada um. E um em cada um. Nossa, parece que a torcida do. Amor do dia. Caralho, o debate. E falaram que ele latiu. Tá me chamando de cachorro. Tá me chamando de cachorro. Não, tô chamando de Amaro Dias. Que é o cachorro. Que foi chamado de cachorro. Tá. Dano do ataque no Murray. Gente, é sério, Amaro Dias tentou. 13. Aceitou. 19, 22. 34. 44 de dano no Murray. 44 no Murray. Bate de novo no Murray. Esse dano ele é cortante. Mágico e elétrico ao mesmo tempo. Também. Então é mesmo, a mesma resistência pra tudo, né? Vai ser quem tá em fúria de novo. O mesmo dano que eu tomo também? Hã? É o mesmo dano que eu tomo? Você sai outra vez. Você analisa que vai ser diferente. Você ficou... Par, espada, ímpar, chicote. É automático. É automático. Par. Não, a Elizabeth tomou espadada, você tomou chicotada. Ah, não podia ser ao contrário? Não. Por quê? Não é, não é. O destino quis assim. É que eu sou imune a metal. Ah, que pena. Eu sou um Pokémon do tipo metal. Ok. Vamos lá. 10, enquanto estiver 15, segura, se chegar 17, a morrer, 27 chegar. De dano na Lisbeth. É? Elétrico cortante mágico. Deixa eu ver se essa força é fúria implacável. Fúria persistente. A fúria só acaba se ficar inconsciente ou você decidir encerrá-la. E aí no Theon, o dano mais... Como você tá em fúria, que não tá em fúria, não quer sair da fúria, então vai ficar eterno. O que é isso? É plano de Mega Lock agora. Exato. Não, tô indo lá, velho. Vamos lá. Você sabe que a menina só aquela puta que já tava no plano de Mega Lock. As pessoas ficam bestiais, né? Não, ela era assim antes, já. Não, mas ela ficou amiguinha da Toph no final. Com esses olhos verdes, meio que não fica. Ela foi de chocolate branco, né? Então, pô, ele vai se fuder, cara. Não, porque tava cego, ela tava cega na época. Então, dando chicote em você. Dando chocolate. Nossa, que lixo. Que lixo, que lixo. Ridículo. Enrola, gente. Porra, enrolar. Bem pensado. Tem, vai acabar a sessão. É? Pode enrolar dano? Não vou mais. O meu aqui, ó, é o Super Magic aqui, ó. Tá aqui, já, agora aqui pode. Tem mais aqui, ó. Tá. Tá, deu 20 pontos de dano. Antes de acabar, eu vou fazer uma chicotada em você, todos, cortante mágico. Eu posso mágico. Todas, né? O quê? Coloca uma flecha em cada corrente travando a parede. Caramba. A corrente vai descer e vai ficar no lugar. Que parede? Não tem parede, hein? Ela tá no meio da caverna. É, eu só tô amarrado até agora. Só teto. A corrente passa por algum lugar. Tem uma rodana, acerta. Tem uma rodana. Tem uma rodana. Uma... Para de ser, estraga prazer. Ah, se eu conseguisse correr tudo isso okay. Em um turno, eu consigo saber quem é usar ou quem não é. 12. Ah, não. Só você olhar. Eu tenho percepção cega. Exato, só você olhar. Não, não se olhar duas cegas, né, cara? Você bom. Fica 9 metros do banco. Mas pode ser. Pra gente finalizar, então, já tá tarde. Não só ilusão. Vocês saem de lá de dentro, vocês percebem o deslocamento da lava lá embaixo. Só que vocês não conseguem se comunicar, não conseguem enxergar. E aí, de repente, Murin, você sente uma espada cortando você. Lisbeth, você sente uma espada rasgando você também. E Theon, você sente como se fosse um chicote golpeando suas costas. Vocês são atingidos e não enxergam nada. Eu tenho percepção. Na verdade, você tem percepção cegas. Então, você nem com vantagem não joga. Mas você percebe. De qualquer forma, é certo. Foi tão bom você sair. Precisa jogar com vantagem. Tá? E vocês, lá em cima... Vocês vêm no poço de lava abaixo, dá umas explosões assim de lava pro alto, certo? E começa a explodir aqui, ali, aqui e ali. E as correntes. Deve ser normal. Baixando cada vez mais. Não sei se isso também já acontece, mas você toma. Ah, pra, mas ele é imune, né? Não sei se vai vingar. Com fogo, sim. Ele tá nadando na lava, você quer nadando na fogo. No final, foi abre o ketchup. Aí você curou, é. Caralho. Aí tem sorte que aqui não é o final, né? O que ele fez? Ele jogou um lava dentro. Para! Toma um banho aí. Peninha, hein? Tá brincando com o jogando lava na cara dele, porra. Vamos finalizar então por aqui? Vamos. Beleza. Tem feriado essa semana, não, né? Não. Não. Feriado agora é só Natal agora. Só Natal. Ano... Natal e Ano Novo. Ano que vem o feriado tá gostoso, vocês já viram? Não. É tudo terça e quinta. É. Sexta e domingo desse ano. É. Pra mim não muda porra nenhuma. Sábados e domingos tem bastante. Né? Ah, pra mim, pra não, mim muda... não muda também. Porra nenhuma, né? Vou trabalhar de qualquer jeito. Mas você ganha no final. Exatamente, muda pra você ganhar mais. Não é tão adicional assim não. Hã? Não ganha. Você ganha 100%. Não, você não ganha 100%. Eu ganho 40% de uma folga. Mas você ganha adicional. Ah, mas você ganha uma folga, né? Ó, você quer trocar isso por nada? É o que eu tenho hoje. Eu queria trocar isso por nada e ia ter um período de folga. Você ganha uma folga! É? E a gente que escolhe a folga, eles se dão de. Ah, mas mesmo assim. Ah, tá bom. É o dinheiro a mais, ó. Ó, Titi, você agora. Sabe agora você conseguiu a pulseira? Quando você vai lá, toma um sorriso, ó, faltei. Isso causa demissão. Não se tiver dando de verdade. Isso causa férias permanentes. Férias permanentes. Como é que é? Se não, nossa, tiver o que é pra fazer? E onde pegou o Pimbar de Soro? Open Bar. Open Bar. Isso. Na rave, eu acho. É que você vai lá, pega um atestado e volta. Se tiver um... Esqueci o nome do código. Está gravando. Como é que é isso? Aqui assim, ó, longe da telinha. Por favor. Porque senão eu vou ficar brincando com a caixa, vou ficar rolando o bagulho. Nossa, eu achei muito bonitinha a cor. É linda. Então, é azul. Bom. É a prova da vez. Toma cuidado onde você vai pôr aí. Eu tenho um problema com esse negócio, com a bateria. Eu esqueci de carregar. O negócio que eu achei legal... Pro Ariel, é azul. Olha que legal. Ela controla o negócio lá. Ah, sim. Ela controla o PC. É que tá pausado pra gente jogar outra porra nenhuma. É, mas exatamente ele pausou. Olha que legal. Mas tava tocando, não ouvi nada. Pra mim foi... É que eu tinha baixado o volume. É tipo o Carpa com D6 e sem D6. Tá bem longe. Ah, é, peraí, Guito, ó. Você tá aí agora? Cadeira não. Não, a cadeira quer dizer que o Gui vai fazer coisas. Não, mas assim. Como aí você foi lá na cachoeira, peraí. Caramba, peraí, gente, ó. Por não isso, ó. Por isso tá o Carpa tá aqui e o Jeff ali, é X1, né? Ele tá aqui de plateia, ó. Contar um rolê que aconteceu ontem lá em São Carlos pra vocês. Você vai matar. Dá golpe de escuridão, vai. Não sei, pode acontecer. A gente tenta, mas às vezes o grupo não deixa. Às vezes não deixa, né? Um já conseguiu. Um já conseguiu. Ontem o... Não. Aí eles caíram numa caverna e encontraram três casulos de plantas, né? E tipo cocum. E tinha gente dentro dos casulos. E soltaram as pessoas que estavam lá dentro. E é o personagem novo dos jogadores lá que eles estão trocando personagem. Como assim, um com o outro trocando? Não. Ah, cansei desse. Vou fazer duas pessoas outro. Trocaram de personagem. Ah, queriam trocar. Oh, quero ser mago, eu quero ser Ender. Não. Ia ser legal. Ah, eu entendi isso. Como você manda interpreta um, né, velho? Eu entendi isso. Vocês estão dois personagens trocando de... Não. Duas pessoas estão trocando seus personagens, não entre si. Tá? E aí os personagens novos estavam dentro dos casulos. É. E os casulos eram dos Fintrol. O que os Fintrol fizeram? Colocaram dentro do casulo e enfiaram umas plantas na goela da galera. Né? E tinha um terceiro casulo que era um NPC. Né? E tava lá por tá, e aí a galera resolveu aproveitar o gancho e se colocar dentro do casulo. Né? Aconteceu isso. E aí o terceiro casulo que tava um NPC era uma elfa. E a elfa tava passando mal. Ela caiu no chão, começou a estribuchar, pum, explodiu a barriga dela. Saiu uma planta de lá dentro e começou a atacar todo mundo. Mataram os caras. Hã? Eu teria matado. Não mataram. Você tá maluco, velho. Mas isso aconteceu na hora que eles estavam soltando os outros dois, né? Que por coincidência eles são um casal fora do jogo, né? A mina virou pro... A Ingrid virou pro Tom e falou: e agora? Será que a gente tá grávido também? Ah, Rafa! Temos um bebê novo no grupo. O Celerinho engravidou a Lisbeth. Sem covar. E já nasceu. Um bebê de 200 anos. Vou fazer um mega repeteco pra você. Um bebê de 200 anos. Você é tio, eu não sabia. Não, mas você só quer saber. Tá no lista. Não. Olha, sério? Mesmo? É outro personagem, ó, Rafa. É o personagem do. Do Savage Jungle. Isso, é o personagem Savage. Pra comer, né? Mas você não vai ter mais. É, o bicho chegou. Você tá pensando o quê? A maga tem 35 de CA. A saga que ela veste só... O Robin, só veste o Robin. Uma tanga. Exato. É o sutiã. Tanguinha mais 300. Tanguinha mais 30. Ela tem as fitas que cobrem o corpo da Wina. É isso. Eu vi uma tirinha assim, nossa. Isso é só armadura? E na verdade, era uma mulher assim com um top, mas na verdade era uma armadura mesmo. Que fita. É aquela que tá o cara com armadurona, dá mais 2. E a sua? Só o topzinho. Ah, dá mais 15. Eu quero uma dessa. Aí depois mostra ela tirando. Ó, bom. O que aconteceu na última sessão?